Inglaterra. Na Itália. Passado. Oh, gol! Bateu assim. Gol! E no Brasil. Bateu! Golaço! Décima primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O Leão entra em campo na cidade de Lins com o compromisso e a necessidade de vencer o time do Linense, porque afinal de contas precisa desse resultado, não para só chegar entre os 8 primeiros colocados, mas também definitivamente para se afastar da zona do rebaixamento. Comercial e Linense é um jogo que você vai ver agora, direto da cidade de Lins. A equipe W Sport já está em campo para transmitir o melhor do futebol para você. Em nome sempre de Ressaque, Agrimac, Limpe Lente, J Log, Telecom, Drogamel, Casa de Carnes da Vila, Spig, Tolin Super Atacado, Posto Colonial, Rivertec Informática, DTP e Jornal Tribuna. Vem aí o primeiro destaque do Leão do Norte. Vem aí a manchete do Leão, que precisa vencer de qualquer jeito. Alô, João Vitor Cristóvão, boa tarde. Fala, Rocha, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos os amigos que estão acompanhando mais essa jornada esportiva da W Esportes. Hoje o Comercial enfrenta o Linense e o Leão, que está cheio de desfalques para esse jogo. O técnico Betão Alcântara não conta com Henrique Matos, Juninho, Gui Mariano e Gabriel Duarte, todos eles estão suspensos. Em seus lugares, Caio Talarico e Vitor Hugo, hoje são os zagueiros do Comercial. No meio campo, o Felipe Santana volta a ser titular na lateral esquerda do Leão do Norte. E no meio campo, Aguinaldo, hoje é titular da equipe leonina. No ataque, Danilo Ribeiro, Rafael Tanque e Felipinho. O Leão não vence há 4 jogos e precisa da vitória para se afastar de vez da zona do rebaixamento e começar a se aproximar dos primeiros 8 colocados da Série A3. Futebol é com a W Esportes, a maior audiência da internet. Líderes, líder absoluta nos jogos do Leão do Norte no Campeonato Paulista da Série 3. E o destaque do Linense, João. O Linense, que é o atual quarto colocado com 18 pontos ganhos, mas jogando em casa nas últimas 5 rodadas, a equipe só venceu quando atuou fora de casa. Então, jogando no Gilbertão, foram 2 derrotas para Votuporanguense e Nacional. O Comercial, que costuma se dar bem contra o Linense. No ano passado, as 2 equipes se enfrentaram no Gilbertão e o Comercial venceu por 1-0 a equipe de Lins, Rocha. O Leão do Norte hoje vai em busca dessa vitória. O Linense, que também precisa para se firmar de vez entre os 4 primeiros colocados dessa Série 3. Se tem futebol, deixa com a W Esportes, porque ela dá o recado para você. Em nome dos grandes anunciantes do Rádio Esportivo de Ribeirão Preto, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Ressaque, vai beber com os amigos, vá de Ressaque. Ressaque, a sua disposição na Droga Hexa e em todas as drogarias do Brasil. Agrimac é tecnologia de pau e Nova Tech Goodyear. Transforma carcaças de pneus em pneus novos e preserva sempre o meio ambiente. Agrimac, uma grife do agronegócio brasileiro. Alô, Leandro Fernandes, Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência do Marco Cicerino, Fabrício Zelli. Obrigado, Vitória e Vitori. Grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua transmissão. Alô, Robson Vitoriano, obrigado. Alô, Jonathan César Flávio, um grande abraço para você, obrigado pelo carinho. Agora é hora da opinião W Esportes. E para falar sobre o que espera definitivamente do time comercialino enfrentando o Linense, aí vem a opinião forte e sincera da W Esportes. Boa tarde, Luiz César Morales. Muito boa tarde, Rocha. Boa tarde, amigos, ouvintes, telespectadores. Um forte abraço e obrigado mais uma vez pela audiência num sabadão abençoado. E abençoado será esse jogo, com certeza. A gente espera para o Comercial Futebol Clube. O Comercial vai a Lins, o Comercial com mudanças no time, com o treinador Betão Alcântara, que está tentando, né, com essa toda rapidez, mas está tentando formar um time competitivo, um time que, no mínimo, segura esse Linense, né? Quando a gente fala para segurar, não é ficar lá atrás, se retrancar, jogar por uma bola, pode até ser em alguns momentos da partida. Mas precisa vencer o jogo. Olha, vou dizer uma coisa para você, torcedor comercialino, e a todos ligadinhos na W Esportes. O Comercial precisa vencer, porque senão o bicho vai pegar e aí começa, né, a rondar aquele fantasma. Não é o Batatais, mas é o fantasma do rebaixamento. A zona do fubá, porque ele está a 3 pontos do Batatais e a 3 pontos da classificação, né? Só que muito mais perto da zona de rebaixamento do que da classificação, porque tem muitos times brigando para classificar. Então, Comercial, que faça um bom jogo. Eu estou olhando aqui para o time do Comercial, um time diferente, com praticamente os mesmos jogadores, aqueles que poderiam talvez se sobressair e estavam mal, e talvez o Betão Alcântara deu um fôlego, um up para esses jogadores, né? Animou esses jogadores, motivou esses atletas. Então alguns serão titulares. Eu vou confiar no Betão, né? Tomara que ele conseguiu treinar pelo menos, né, em 1 ou 2 dias, conseguiu treinar esse Comercial. Sabemos que não tem tempo para treinar, mas só de colocar ali, né, os atletas posicionados de campo, já é um treino. Enfim, e que o lado emocional desse Comercial, né, não floresça. Esse lado emocional do Comercial passe ileso. Esse lado emocional do Comercial que possa deixar de lado e os jogadores focarem realmente no jogo. Focarem com o Betão Gil. Focarem em não entrar na pilha dos jogadores do Linense. Que certeza absoluta também sabem desse lado emocional que está muito ruim do Comercial. Toma um gol, já fica como se fosse um boxeador, leva um jab no queixo, fica atordoado, né? Perde gol, depois o jogador cai de produção e aí o treinador precisa até tirá-lo do campo. É isso que falta para o Comercial, confiança, e que essa confiança venha hoje. Time do Linense, Edson Só, treinador experiente, jogadores experientes do lado do Linense, jogadores vencedores do lado do Linense. O Linense investiu um pouco mais para o Comercial. O Linense tem uma folha salarial maior que a do Comercial, né? Não necessariamente que seja melhor que o Comercial. Na tabela está. Eu vi um jogo só do Linense, né, pela TV, e achei um time competitivo. Só que ainda não engrenou. Para mim, tá no G4, sim, mas não engrenou ainda na Série 3. Né? Eu esperava muito mais do Linense, brigando lá em cima com o Noroeste, com o Marília, né? Mas enfim, esse é o futebol e o Linense está subindo na hora certa. Agora o Comercial precisa acabar com essa, né? O Comercial precisa acabar com esse Linense. Vou dizer assim, parar de subir. Não, agora é o Comercial que vai subir, agora é a vez do Comercial. E torço muito para esse Betão Alcântara colocar esse time, né, certinho, correto dentro de campo. E vamos torcer, né? Tem algumas posições que talvez eu poderia discordar, mas já tentou vários treinadores. Primeiro foi o Fael, o Regis, agora o Betão. Tomara que o Betão esteja certo, viu, Rocha? Comentou o Luiz César Morales e ponto final. Você sabe o que pode esperar desta partida entre Comercial e Linense. Se tem futebol aqui na W Esportes, tem total liderança de audiência. Vem pra cá, torcedor, é um grande prazer saber que você está conosco. Vem, vem, torcedor. Agora, o destaque, já já, quero saber se os times já estão escalados lá na cidade de Lins. João Vitor Cristóvão. O Comercial já está pronto, Rocha, já está escalado para a partida de hoje, importantíssima para o Leão do Norte. O Betão Alcântara busca aí a sua primeira vitória comandando o Comercial, lembrando que a estreia dele aconteceu na última partida contra o Barretos. Apesar de já ter sido contratado antes do Desportivo Brasil, ele não pôde ficar em campo porque a documentação não estava pronta. Agora, contra o Barretos, sim, ele estava lá na beira do gramado, viu o time nesse empate em 0-0 contra a equipe do Touro do Vale. Agora Betão Alcântara faz o seu segundo jogo comandando o Comercial, quer buscar essa vitória, está conhecendo melhor o elenco. Na última partida, em entrevista coletiva, ele disse que ainda não tinha montado o time tinha sido montado pela comissão técnica, que é comandada pelo Gustavo Marciano, auxiliar técnico do Betão Alcântara. Ele conhece mais o elenco, montou aquele time para aquela partida. E agora ele ajudou o Betão Alcântara a montar esse time com cheio de desfalques. Lembrando que Henrique Matos está fora, foi expulso na última partida, não está nesse jogo. Juninho, outro jogador que também foi expulso contra o Barretos, está suspenso. Agora, Gui Mariano e Gabriel Duarte levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos da partida de hoje também. Então, Betão Alcântara aí tem 4 desfalques para o jogo de hoje, importantíssimo para o Comercial, que ainda está na 14ª colocação com 11 pontos. O Batatais, que é o 15º na zona de rebaixamento, tem 9. E neste momento está empatando em 0-0 contra a equipe do Bandeirante de Birigui, Rocha. Se tem futebol, vem pra cá. Em nome de Jlog Transportes, atendendo 450 cidades do interior de São Paulo. Jlog é rapidez, tem entregas rastreadas. Jlog Transportes. SP Telecom Vive Empresas é uma referência em consultorias. Utilize o tempo da sua empresa, fale com SP Telecom. 40422002. Posto Colonial é combustível com a qualidade que o seu carro merece. Posto Colonial. Plastro do 475. O João Vitor Cristóvão me traz agora, com imagens da cidade de Lins ao vivo, me traz como é que está a rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A Série A3 que já está caminhando e o Leão do Norte precisa ficar atento definitivamente nesses resultados. João, a bola já está rolando e já rolou. Como ficaram os resultados, João? Está rolando a bola ainda, Rocha. Os jogos das 15 horas estão acontecendo agora no segundo tempo. O resultado está passando aí embaixo da tela para o torcedor poder acompanhar simultaneamente com os jogos. Então, até o final do jogo do Comercial, você vai estar acompanhando todos os resultados ao vivo aí para você durante a transmissão aqui do Comercial. E o Batatais está empatando lá no Oswaldo Scatena em 0-0 contra a equipe do Bandeirante de Birigui. O Votuporanguense está vencendo a Penapolense por 2-0. O Penapolense já caiu aí para a Série A3, na minha opinião. Muito difícil se salvar em 11 jogos até aqui. Nenhuma vitória, tem um saldo negativo de 13 gols a equipe de Penápolis, que está se encaminhando para a bezinha do futebol do estado de São Paulo. Outra rodada no estádio Humberto José Júnior, em Porto Feliz. O Capivariano vai perdendo para o Primavera por 1-0. Primavera marcou gol agora no segundo tempo. Já lá em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, a equipe do Rio Preto vai perdendo por 2-1 pro São José. Então, Rio Preto 1, São José 2. Em casa, o Rio Preto vai perdendo do Águia do Vale. Às 5 horas da tarde tem Noroeste Desportivo Brasil, Linense Comercial, jogo este que você vai ver aqui na Rádio W Esportes. O Barretos vai pegar a equipe do Olímpia no estádio Fortaleza, na cidade. Gol, Rocha, acaba de sair um gol. Anderson Cavalo, Bandeirante, marca para o Bandeirante Birigui. Neste momento Anderson Cavallo. Então vai ajudando, eu diria aí, o comercial, que vai mesmo com derrota no jogo de hoje, caso ela aconteça, o Leão do Norte não se preocupa ainda com zona de rebaixamento. Botafogo vai se mantendo com apenas 8 pontos, vai perdendo em casa no estádio Oswaldo Scatena. O Bandeirante acaba de marcar o primeiro gol na cidade de Batatais. Então, só encaminhando aqui com os jogos da rodada, o Barretos pega o Olímpia no estádio Fortaleza em Barretos, e o Marília vai receber no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, na cidade de Marília, a equipe do Nacional. Jogão este entre Marília e Nacional acontecendo na cidade de Marília. O Marília, que é o atual quinto colocado na Série A3, Rocha. Luiz César Morales, o Leão começa na última colocação antes de entrar na zona do rebaixamento. Tem que ser hoje, hein? Olha, o Batatá está perdendo, esse resultado é bom, 1-0, como disse o João. Anderson Cavallo fez 1-0, mas o Comercial precisa definitivamente vencer uma partida, surpreender pelo menos um jogo nesse momento, né, Luiz César? Eu disse aqui, se não me engano, antes, não nesse jogo anterior, Rocha, que o Comercial empatou 0-0, o último agora, mas, se não me engano, foi contra o Capivariano, né, que acabou perdendo, e também contra o Desportivo Brasil, Rocha. Eu falei que tinha times piores que o Comercial. Tinha times piores. Então o Comercial tinha que se preocupar em jogar bola, somar pontos, voltar a ganhar dentro de casa e esquecer a zona de rebaixamento. Olha aí, Bandeirante 1-0. Né? O Batatais é um time ruim demais. O Penapolense é ruim demais. O Comercial ainda empatou em casa com o Penapolense, né? Com um a mais ainda. Tudo bem que perdeu vários gols, mas empatou. Então o Comercial hoje tem que fazer um bom jogo. Se vai ganhar, se vai empatar ou se vai perder, tem que fazer um bom jogo. Tem que se conscientizar esses jogadores do Comercial que eles têm condições de fazer melhor. Tem condições de vencer o jogo. Tem condições de uma bola parada fazer o gol, né? De uma bola parada sofrer um pênalti, né? É isso que nós pedimos para os jogadores. E aí o Betão, cabe ao Betão Alcântara, o treinador hoje do Comercial, armar um esquema legal. Um esquema que possa segurar o Linense. Que não tem problema nenhum sair no contra-ataque, jogar no contra-ataque, jogar por uma bola, né? Mas o que a gente espera é que o Botafogo, desculpa, o Comercial, esteja ligado, 100% da partida, né? Esteja, como vou dizer assim, ligado nos 220, perdeu a bola, volta para marcar novamente, né? E aí que o Comercial torce muito para a bola entrar logo nos primeiros minutos, Rocha. Vem para a W Sport, sempre o melhor futebol para você. Casa de Carnes da Vila, Rangel Pestana, 1041, a melhor picanha da cidade. Alô, meu jovem Rubinho, grande abraço para você, Rubinho. Alô, Tielinho, forte abraço. Toninho é super atacado, é preço de atacado no varejo, compre pela internet e retire nas lojas. Toninho, Spigtec, ar-condicionado, instalação, higienização e manutenção. Spigtec, fale com Alessandro, 982-1740-192. Droga Mel tem genéricos e produtos de higiene pessoal e cosmético na Rangel Pestana, 1143. Libertec Informática, tecnologia, tudo em manutenção de computadores, tablets e notebook. Rua Japurá, 3630, 2962. DTP Comunicação Visual. DTP, entregue o seu projeto de comunicação visual a DTP. Assine o jornal Tribuna de Ribeirão, o jornal com cara e com coragem. Tribuna de Ribeirão, 3632-2200. Tá pronto o Comercial, tá pronto o time do Linense, João Vitor. O Comercial já está pronto, o Linense agora sim também tá pronto para a partida de hoje. O time do técnico Edson Só, ele que já treinou o Comercial, já passou pela cidade de Ribeirão Preto, velho conhecido. Edson Só também acabou de soltar o time, viu, Rocha? Futebol é aqui, curta a nossa página. Curta nossa página no Facebook para assistir nossos programas de TV e rádio, ouvir nossas transmissões esportivas e ler as notícias do futebol de Ribeirão, de São Paulo e do Brasil. facebook.com/WSportsNews. Rádio W Sports. Vem pra cá, torcedor, um grande abraço e obrigado pelo carinho. Você está aqui na W Esportes, com imagens da cidade de Lins. A W Esportes é uma rádio com imagens. Vamos começar pelo inimigo, o Linense. Daqui a pouquinho estará pronto. Linense Comercial é o jogo que você curte aqui, ó. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. Rádio W Sports. Tudo pronto, torcedor, em nome de Ressaque. Se você vai beber com os amigos, vá de Ressaque. Ressaque, Ressaque. A venda em todas as drogarias de Ribeirão Preto. Ressaque, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ressaque, atenção, torcedor do Brasil, vem conosco. Obrigado, torcedor. Alô, nação. Obrigado pelo carinho, nação alvinegra. Um grande abraço, vem pra cá, torcedor. Quero aproveitar para mandar um grande abraço para a Mancha Alvinegra, para a galera do Bafo Chopp e também para o Batalhão. As três torcidas organizadas estão sempre lutando juntas e seguindo o comercial por onde ele estiver. A arbitragem já está pronta, Leão, está pronto, Linense. Já já vem a escalação dos dois times. Campeonato Paulista da Série A3, dando uma repassada nos resultados. O Batatais vai perdendo por 1-0 e o Votuporanguense, hein, dá uma encostada bacana. Luiz César Morales divide a liderança com o Noroeste, hein, Luiz César Morales? Exatamente, tô olhando aqui, Rocha, o Votuporanguense com mais uma rodada, ele vencer na próxima, já garante classificação entre o G4, né? Já garante a classificação, né? Ele tá indo, já segundo colocado. Enfim, a gente já falava isso, né, Rocha? O Comercial enfrentou o Votuporanguense lá, estava ganhando de 2-0, deixou ter o primeiro gol no primeiro tempo, acabou perdendo o primeiro tempo 2-1, depois do segundo tempo o Votuporanguense acabou empatando o jogo. O Comercial jogou bem, mas vimos que o Votuporanguense é um time de chegada, é o time que vai chegar. Se vai subir é outra história, outra coisa, é a segunda fase, é outro campeonato, mas o Votuporanguense está chegando, mostrou muito futebol. O treinador do Votuporanguense é muito experiente, né? Enfim, eu acho que o Votuporanguense vai brigar pelo acesso, viu, Rocha? Bom, Palmeiras eliminou o Bragantino, São Paulo eliminou a Ferroviária, os grandes chegando na ponta do final, Campeonato Paulista, Luiz César Morales. Exatamente, Rocha. Corinthians e Palmeiras amanhã, 16 horas, semifinal do Paulista, e às 20h30, se eu não me engano, né? São Paulo e Mirassol, 20h30, São Paulo e Mirassol. Já esperávamos isso, né? O Corinthians acabou ganhando o Novo Horizontino, empatou com o Botafogo, perdeu para o Corinthians, aí acabou realmente deixando desejar. O Palmeiras na reta final acabou classificando. E o clássico, né? Na Arena Corinthians, tudo pode acontecer amanhã, mas amanhã eu vou fazer um porquinho lá um churrasquinho de porco, né? Uma orelhinha, um focinho, né? E uma feijoadinha, porque eu sei que eu vou comemorar amanhã. Tá morrendo de medo, bora. Tá. Bom, olha só, já vão enfrentar o Comercial no ano que vem, o Comercial se mantendo na Série A3, o que é a nossa torcida, o São Bernardo e o São Sertãozinho. Já estão rebaixados esses dois times da Série A2, vamos dar uma olhada no G8 da Série A2, olha, estão, muito provavelmente o Oeste volte para a primeira divisão, hein? O Oeste na Série A2 é líder, Água Santa é o segundo, Rio Claro é o terceiro, Atibaia é o quarto, São Bernardo é o quinto, sexto é o Red Bull, sétimo a Portuguesa e 15 de Piracicaba em oitavo. Então, os oito primeiros, Oeste, Água Santa, Rio Claro, Atibaia, São Bernardo, Red Bull e Portuguesa. Só que já tem um Red Bull na primeira divisão, não pode ter dois times na mesma divisão. Então, vai sobrar uma vaga aí para o nono colocado, muito provavelmente, se o Red Bull chegar a uma decisão, se ele chegar a uma final. Queria chamar a atenção aqui, não é, para a volta muito provável do Oeste à primeira divisão e o Atibaia, né, gente, que está surgindo assim, do nada, faz boas campanhas, o ano passado fez, e tá com um cara que vai subir para a primeira divisão, será? Ah, eu acho que não aguenta a reta final não, Rocha. Eu acho que um é o Oeste, né? o Oeste sobe e acredito eu que o 15 Piracicaba vai chegar. Chegar a vez. O 15 precisa chegar. Dois anos seguidos. Né? Exatamente. Uma vez foi eliminado pela Água Santa no ano retrasado. Aí no ano passado foi a Inter de Ilhumeira que eliminou e subiu, tanto que a Inter já estava na primeira divisão esse ano. E ficaram para trás Velo Clube, Juventus, Portuguesa Santista, Taubaté, Monte Azul e Audax caíram. São Bernardo, que eliminou o Comercial ontem, deve ter sido praga comercialino. São Bernardo caiu de novo para a Série A3 e o Sertãozinho também acabou sendo rebaixado. Comercial se mantendo na Série A3, nós vamos ter um clássico regional no ano que vem. O ano passado foi o São Caetano que eliminou o 15 Piracicaba e o ano retrasado, Rocha, a Inter de Limeira, tá? Futebol é com! Então são três anos. Porque ele foi eliminado Água Santa, Inter de Limeira e São Caetano passado do Galo. Três anos. Tá pronto o comercial, João Vitor? Pronto e escalado a equipe do Leão do Norte. E o Linense? O Linense, o Elefante também, pronto e escalado. Vá, bora lá na W Esportes. Vamos começar com a escalação do Clube Atlético Linense. Linense avante, para frente vamos marchar. A equipe do Elefante está pronta, está escalada pelo técnico Edson Só, que busca vencer em casa. A campanha do Linense em seu estádio no Gilbertão não é boa. E para isso, o técnico Edson Só escala, camisa de número 1 no gol, Reinaldo. Na lateral direita, vestindo a camisa de número 2, Bruno. Miolo de zaga da equipe de Lins começa com camisa de número 4, Léo Gaúcho. Ao seu lado, vestindo a camisa de número 3, ele, Glauco, veste a 3. E fechando o sistema defensivo da equipe do Linense com camisa de número 6 na lateral esquerda, William. No meio campo, o técnico Edson só escala, camisa de número 5 para Lobão. Um pouquinho mais à frente, vestindo a camisa de número 7 do Linense, Mário, veste a 7. E vestindo a camisa de número 8 da equipe de Lins, Carlinhos. No ataque, vestindo a camisa de número 10, Palmares. E o camisa de número 9, a esperança de torcedor da equipe do Linense. Camisa de número 9 para Ian Lima. E fechando a equipe do Linense com camisa de número 11, caindo pela ponta esquerda, Cal, veste a 11. Repeteco do Linense de 1, Reinaldo, 2, Bruno Moura, 4, Léo Gaúcho, 3, Glauco, 6, William. Meio campo de 5, Lobão, 7, Mário, 8, Carlinhos, ataque 10, Palmares, 9, Ian Lima e o 11 é o Cal. Ao seu lado, no banco de reservas, o técnico Edson só escala, 12, Kaique, 13, Alex. O Kaique, lembrando que é ex-goleiro da equipe do Comercial. 13, Alex. 14, Luiz. 15, para Vitinho. 16, Romário. 17, Wesley. E o número 18 é o Rodolfo. A W Esportes é uma rádio com imagens. A escalação está na tela para você. Um jeito diferente de fazer rádio. E por isso a audiência não para de crescer. Agrimac é tecnologia de pau e nova Tech Goodyear. Transforma carcaças de pneus em pneus novos e preserva o meio ambiente. Agrimac, limpe lente, hidrata sua lente, desinfecta e protege para cuidar bem dos seus olhos. Limpe lente, a venda na Droga Hexa do meu querido amigo Marquinhos. JLog Transportes atende 450 cidades do interior de São Paulo. É rapidez, é qualidade, é entrega rápida. Entrega e carga rastreada, 991850985. SP Vivo Telecom Empresas, uma referência em consultoria Vivo Empresas. Otimize o tempo da sua empresa, fale com SP Telecom 4042-2002. Posto Colonial, além da qualidade do combustível, você vai ter em breve uma loja de conveniência. Alô, Celso Scorsolini. Alô, primo, grande abraço. Alô, seu Jair, Comercialino, toda a galera do Posto Colonial, forte abraço. Toninho Super Atacado, alô, Marquinho, gerente da Castelo Branco. Toninho Super Atacado é preço de atacado no varejo. Toninho, preço de atacado no varejo. Tá pronto o time do Linense. Vem pra cá, obrigado pelo seu carinho. As grandes rádios do Brasil estão na internet, a W Sports também. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. Rádio W Sports. Linense Comercial é o jogo que você curte por inteiro na W Sports. Você viu aí a escalação do Linense na tela, a imagem da escalação do Linense, mas agora é hora do imortal, do grande comercial. O imortal Leão tá pronto para reagir e para rugir na cidade de Lins. Será que o time tem novidades? Aí vem a escalação do Leão! O comercial tá pronto, tá escalado para a partida de hoje, buscando a vitória. O comercial quer fugir de vez da zona do Deus me livre, como disse o técnico Betão Alcântara, e voltar a se aproximar da zona do G8. Para isso, na partida de hoje, o técnico Leolino escala. Camisa de número 1 no gol, Max Muralha. Na lateral direita, vestindo a camisa de número 13 no comercial, Luan Niger. O miolo de zaga hoje com novidades em relação à última partida. Caio Talarico veste a 3. Ao seu lado, vestindo a camisa de número 4, ele que é volante, teve que ser improvisado na zaga. Vitor Hugo veste a 4. E fechando o sistema defensivo da equipe do comercial, com o lateral esquerdo, camisa de número 6, Felipe Santana. No meio campo, o técnico Betão Alcântara escala com a camisa de número 5, volante Guilherme Pitbull. Vestindo a camisa de número 8 do comercial, um pouquinho mais à frente, Aguinaldo veste a 8. E vestindo a mística camisa de número 10 do comercial, Danilo Ribeiro. No ataque, o técnico Betão Alcântara escala, camisa de número 7, Gilvan veste a 7. E vestindo a camisa de número 9 do comercial, ele que é artilheiro da equipe na competição, Rafael Tanque. E fechando, time comercialino caindo mais pela ponta esquerda, vestindo a camisa de número 11, Felipinho veste a 11. Repeteca do comercial de 1, Max Muralha, 13, Luan Niger, 3, Caio Talarico, 4, Vitor Hugo, 6 para Felipe Santana, meio campo de 5, Guilherme Pitbull, 8, Aguinaldo, 10, Danilo Ribeiro, ataque de 7, Gilvan, 9, Rafael Tanque, 11 para Felipinho. Ao seu lado, no banco de reservas, o técnico Betão Alcântara escala, 12, Thales, 2, Guatapará, 14, Derek, 15 é Luquinha, 16 Otávio, 17 Lucas Chalon e o 18 é o Paulinho. Posto Colonial Combustível com a qualidade que o seu carro merece. No Toninho você compra pela internet e retira nas lojas. Sempre tenha atualizado o app Toninho Super Atacado e saiba quais são as principais informações e ofertas do dia a dia. Spigtec, não entregue a manutenção do seu ar-condicionado a qualquer empresa, entregue para Spigtec. Instalação e higienização, manutenção e instalação inteligentes. 998-217-4192 Spigtec. Casa de Carnes da Vila, Rangel Pestana 1041, Domingão, tem que ter a melhor carne de Ribeirão. Rangel Pestana 1141, telefone 993-93-1518. Drogamel tem genéricos e produtos de higiene pessoal e cosmético. Drogamel Rangel Pestana 1143. Assine o jornal Tribuna de Ribeirão, as principais notícias de Ribeirão, do Brasil e do mundo. Fique bem informado, receba na sua casa ou na sua empresa. Jornal Tribuna de Ribeirão, 3632-2200. Um grande abraço pro Eduardo Ferrari. Alô, Murilo. Grande abraço, obrigado pelo carinho, sempre pela parceria. Ribertec Informática, manutenção de computadores. Aliás, parceria renovada com a nossa Ribertec. Grande abraço, Luizinho. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar conosco por mais um ano. Nós estamos juntos, alô, torcedor de Ribeirão, agora é hora de ficar de olho na arbitragem. Fique de olho no apito. O árbitro da partida, na verdade, dois árbitros bastante experientes para esse jogo. O árbitro principal de hoje é Márcio Henrique de Góes, de 41 anos. O assistente número 1, também experiente, Alex Ang Ribeiro, de 37 anos. O assistente número 2, Guilherme Lima, de 26 anos. O quarto árbitro é o Pablo de Oliveira, que tem 28 anos, Rocha. Aí, portanto, o comercial tá pronto também, Golinense. Agora é hora de opinião na W Esportes. Luiz César Morales. Tá pronto o time do Leão, não pode brincar de jeito nenhum, porque afinal de contas é decisão. E em 30 segundos vem aí a opinião de Luiz César Morales. Na Argentina, nas Arábias, na Alemanha, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Itália, e no Brasil. Bateu, golaço! Mais emoção no seu rádio, o Wilson Rocha. Luiz César Morales. A opinião do jogo, Sassá. Se o Leão ganhar, fica bem na competição, chega em oitavo, mas não pode vacilar. Comentarista Luiz César Morales. É verdade, Rocha. Nesse momento, ainda tem o Barretos que vai entrar em campo, o Desportivo Brasil, o Nacional, o Olímpia. Mas caso o comercial ganhe a partida, ele pode chegar ao oitavo colocado e aí vai realmente critérios de desempate, que é vitórias, saldo de gols e assim por diante. Mas a intenção do comercial é essa: fugir logo da zona de rebaixamento, né? E talvez tentar a classificação. Quando falo tentar a classificação, é tentar chegar no G8. A gente sempre falava, olha, o comercial precisa classificar, principalmente no G4, para chegar na segunda fase bem. Esquece, já foi. Ah, agora o comercial precisa classificar. Eu não vou dizer esquecer, porque ainda tem chance. Mas eu diria assim, tem que realmente almejar vitórias, somar pontos, para sair logo dessa zona de rebaixamento. O Batatais continua perdendo 1-0 para o Bandeirante. Gol do Anderson Cavalo. Deve ter dado um coice lá e fez o gol, né? O Anderson Cavalo, que já está caindo, hein, de produção, hein? Era Série A1, depois Série A2, E aí agora, numa série 3, Anderson Cavalo. Mas o que importa é que o Bandeirante vença logo esse Batatais, já mata o fantasma do Mogiana, e aí o comercial fica um pouco mais tranquilo. Que fase que nós chegamos, hein? Torcer para os outros clubes vencerem, né? Para ajudar o comercial, né? Não é só na Série A1, não. Na Série A3, nós estamos também torcendo para os times ganharem ali do Batatais, e principalmente do Penapolense, que também concordo com o João, já caiu. E aí, sim, o comercial entra em campo um pouquinho mais tranquilo. Mas falando desse jogo, ó, torcedor do comercial, fique ligado, ó, Lobão, né? Não é cantor, mas é Lobão. É, esse carro... É, aí, você viu o Lobão cantando aí no fundo, né? O Carl Rodrigues... Muito bom jogador. É, esse Léo Gaúcho, zagueiro também experiente da Série 3. E tem o Edson Só, né? O Edson Só, esse treinador que já passou pelo comercial, que eu lembro em 2011, caiu no vestiário, aí veio o Márcio Fernandes e subiu o comercial na época do gestor Nelson Lacerda, né? Eu vejo o Linense um time no papel, um pouquinho melhor que o comercial. No papel, o Linense vai dar trabalho. No papel, o Linense vai realmente buscar constantemente o gol do comercial. Agora é 11 contra 11, a hora que apitar, né, a partida ali, o árbitro, aí sim, tudo se iguala, tudo se vou dizer assim, fica um time realmente competitivo, tanto o Linense, mas também o comercial. Então, ele vem com o meio campo aí, Gilvan, Pitbull e Danilo. Torcedor comercialino, eu fico imaginando aqui, o Gilvan, que estava jogando sempre no ataque, vai estar no meio. Danilo, é isso, Betão Alcântara, na minha opinião. Não coloca o Danilo atrás esquerda. Se o Felipe não tem condições de jogar pelo menos um tempo, ou pelo menos uns 60 minutos, pô, brincadeira. Então tá certo, Felipe lateral esquerda, porque o Cortez ainda não voltou. O Danilo é muito importante no meio campo. É um jogador habilidoso que faz aquela bola correr, que chega no ataque, que chuta pro gol, tem chute fora da área, bola parada muito boa. Então certinho, Betão Alcântara. Coloca o Danilo no meio e vai realmente no meio. Eu não sei o Aguinaldo, né? Porque ele escalou o Aguinaldo. Poderia ter escalado já o Charlon, né? Mas enfim, ele vai com o tanque centroavante e o Felipinho um pouquinho mais aberto para a esquerda. O comercial... tem chance de fazer um bom jogo. O comercial tem chance de vencer o jogo. Agora, tem que estar ligado. Repito, ligado nos exivite, né? Aquelas bombinhas que a gente falava, traque, tem que colocar umas bombas de 1.000 no calcanhar. Cada 5 minutos tem que explodir para o Felipe ficar esperto. A cada 5 minutos tem que explodir para o Gilvan ficar esperto, entendeu? Porque a gente, às vezes, tem momentos bons na partida. Mas tem momentos que o Gilvan se apaga, olha para o chão, olha para a lua, né? O Felipinho, mesma coisa. Igual o Rocha falou, quer fazer golaço, né? Mas tem que tentar. Então a gente torce para esse Betão Alcântara, conversou com esses atletas, motivação. O Gabriel Duarte não está nem no banco, né? Essas são as Gabriel mudanças. Duarte, ele está suspenso, viu, Morales? Por isso que ele não está no banco. Ó, suspensos hoje na equipe do comercial são o Henrique Matos, né? Foi expulso, o Juninho foi expulso, o Gui Mariano, terceiro amarelo, e o Gabriel Duarte também, terceiro cartão amarelo. Por isso, esses jogadores estão fora da partida de hoje. Então tá aí, né? Então eu ia dizer por que o Gabriel Duarte não foi escalado, mas tá aí. Eu falei, é opção do treinador. Não, é opção do treinador não. Realmente tá fora do terceiro cartão. Olha quem tá aqui no prédio, né? O pessoal da JLog tá trabalhando hoje, Rocha. O Juliano, o Jerry, o Fernando e o Rafael. Um forte abraço. Tudo comercialino, ligadinho na W Sports, pessoal da JLog, que tá aqui no prédio, no quinto andar. Depois, lá para 7 horas, ô Ju, paga aquela duplo malte pra nós, viu? Pra mim, pro Rocha e pro Joãozinho. Tamo junto, viu? Rocha, enfim, eu espero que o comercial esteja ligado, faça um bom jogo. E principalmente, se não der pra ganhar, mas que traga um ponto de Lins, que mesmo assim continua fora da zona de rebaixamento, viu, Rocha? Comentou o Luiz César Morales, o nosso terrorista. Ups. Quer explodir tudo? Ele falou que é pra soltar bombinha, não sei aonde, soltar bomba sabe aonde. Sabe quem falou isso? Salam aleico. Não, foi um treinador. Eu não lembro que o treinador falou que tinha que colocar essas bombinhas no calcanhar do Ganso, no calcanhar que quem às vezes fica desligado na partida. Então, a cada 5 minutos você solta uma bombinha, o cara fica esperto. É mais ou menos isso, entendeu, Rocha? Tá certo, Luiz César Morales. Falou, tá falado. Atenção, torcedor do Brasil, tá tudo pronto. A bola vai rolar na cidade de Lins. Obrigado pelo carinho e obrigado pela sua audiência. Vem pra cá, torcedor. Ressaque, se você vai beber com os amigos, vá de Ressaque, sem dar vexame, hein? Ressaque, a venda em todas as drogarias do Brasil. Em Ribeirão Preto, na droga Hexa, do meu amigo Marquinhos. Antes e depois do rolê, vá de Ressaque. Itamed. Tonin Super Atacado é preço de atacado no varejo. Super Tonin, cada vez mais digital, cada vez mais do seu jeito. Baixe o app agora e cadastre-se. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. Rádio W Sports. Bom, acabou o jogo que a essa altura interessa ao time comercialino, né, o João Vitor Cristóvão? Acabou sim, Rocha. O Batatais perdeu em casa para a equipe do Bandeirante de Birigui. Eu diria dar um certo alívio aí para o comercialino. E o Benapolense também perdeu de 3-1 para Votuporanguense. Os dois times que estão lá na zona de rebaixamento não venceram e se encaminham aí para a Série B do Campeonato Paulista, para a Bezinha, última divisão. Penapolense apenas 4 pontos somados em 11 jogos, nenhuma vitória. E o Votuporanguense, hein, Luiz César? Soma 3 pontos agora. O Votuporanguense tem o mesmo número de pontos que o Noroeste e um saldo de gols de apenas 2 gols a menos. Vai sobrando Votuporanguense nessa competição, a gente já falou isso. Bom, só para que o torcedor tenha uma ideia, né? O Noroeste é o líder com 20, Votuporanguense é o segundo com 20, terceiro Marília com 17, quarto Linense com 17, quinto São José com 17, sexto Primavera com 16, sétimo Capivariano com 15 e o Bandeirante de Birigui é o oitavo colocado. Portanto, de 1 a 8, Noroeste, Votuporanguense, Marília, Linense. Por isso é um jogo complicado, porque olha aqui, torcedor comercialino, se o Linense ganhar, ele encosta no Votuporanguense e no Noroeste, Luiz César Morales. Ele faz 20 pontos, Linense vai querer voar para cima do comercial, hein, Sassá? Porque ele quer ficar no G4, Rocha. Então a importância também para o lado do Linense vencer o jogo. É um jogo que de busca da vitória, ambas as equipes, né? E o Linense, eu tô reparando aqui, vem com 3 zagueiros, hein? 3 zagueiros, Bruno Moura, Léo Gaúcho e Glauco. Então, o Edson só entrando na moda dos treinadores, né? Primeiro foi o Galo, não deu certo. Eu tô dizendo mais recente aqui, mais perto de Ribeirão Preto. Aí depois vem o próprio comercial com 3 zagueiros, o Corinthians usando 3 zagueiros. Será que está voltando essa moda? A lá, Muricy Ramalho, 3 zagueiros. O próprio o treinador do Palmeiras, né, também já usou 3 zagueiros. Enfim, o 3 zagueiros, gente, tem que treinar, hein? Tem que treinar. Senão não vai dar certo, não pode titubear na hora H, Rocha. Bom, concordo com Morales em tudo, né? Porque, na verdade, 3 zagueiros tem que estar bem afinadinho, senão a coisa desanda. Conosco, Rádio Web News. Alô, Rosinha. Um grande abraço para você, Rosinha. Rosinha News. Cadê você, Rosinha? Não me abandona, desaparece não. Rosinha News, a sua Rádio Web. Grande abraço, tá tudo pronto, a bola vai rolar. E qual é o nome mesmo, Luiz César Morales? Vamos ver se tá bom de memória. Qual é o nome do estádio do Linense? Não lembro agora. Não lembra, É Gilbertão, né? Tá bom, você não lembrou, perfeito. Onde é que fica o melhor boteco do bairro que você mora? O melhor boteco? Já sabe. Do lado do Marcelo, aí, coisa então linda. Não sabe o nome do estádio, mas do boteco perto da casa, lembra do endereço, do CEP, do telefone e do RG do dono, tá Se certo? Precisar, entrega aqui pra nós, viu, Marcelão? Perfeito. Grande Gilbertão é o estádio onde o Leão vai jogar. Tá tudo pronto, a bola vai colar. Futebol é com a W Esportes. Obrigado pelo carinho e obrigado pela audiência. Líder de audiência nas transmissões de jogos do Leão. Ressaque vai beber. beber com os amigos, vá de Ressaque, Ressaque, vai tomar com os amigos, Ressaque, antes e depois do rolê, vá de Ressaque. Agrimac é tecnologia, Vipalm e Novatec Goodyear, transforma carcaças de pneus em pneus novos e preserva o meio ambiente. Limpe Lente, hidrata sua lente, desinfecta e protege. Limpe Lente, para cuidar bem dos seus olhos, Limpe Lente. E atenção, torcedor do Brasil, vem comigo, torcedor, porque a bola já vai rolar aqui no estádio do Gilbertão. Tá tudo pronto. A bola tá rolando para a Linense Comercial. Vem pra cá, torcedor. Quando a Rádio W Sports entra em campo, você tem informação com credibilidade e emoção com seu time do coração. Vem pra cá, torcedor, tá valendo, tá tudo pronto, a bola já está rolando aqui na W Sports. Vem descendo outra vez o comercial, pela primeira vez ele pega na bola, vem buscando por ali com o jogador que é Pitbull. Pitbull rola pro jogador que é Danilo, Danilo tenta tocar pela meiga, solta pra Lobão, Lobão pode colocar essa bola pra Mário, Mário pra Carlinhos, o árbitro tá parando e tá marcando uma falta. Falta para o time do Linense, vai ser cobrado já já para o time da cidade de Linha. Vem pra cá, torcedor, estamos juntos. Arremesso manual para o time do Leão aqui na lateral esquerda. Quem vem pra poder fazer a cobrança? Jogador Felipe Santana. Felipe Santana pode trabalhar essa bola, joga aqui na linha para Aguinaldo. Aguinaldo pro jogador Danilo. Danilo rola pra Pitbull. Vem a bola saindo de novo pela linha lateral. Outra vez arremesso pro time comercial cobrar. Felipe Santana é quem faz o arremesso. Felipe Santana é quem faz a cobrança. Vem trabalhando com Felipe Santana. Ele joga essa bola para Danilo. Ele tentou o Filipinho. Lá vem o comercial para dentro da grande área. Quem sabe, Leão? Afasta de novo. Tira pela primeira vez o jogador Léo Gaúcho. Agora escanteio para o comercial, João Vitor. Escanteio para a equipe do comercial. Primeiro na partida. Vem bola na área do Linense. Danilo Ribeiro vem para poder fazer a cobrança de escanteio. Tem escanteio, time do Leão. Escanteio para o time comercial. Lindo cobrar lá da ponta esquerda. Ele pode colocar essa bola. Atenção, torcedor do Brasil. Capricha, Leão. Joga essa bola para dentro da grande área. Danilo Ribeiro é ele quem se encarrega de poder fazer a cobrança. Atenção, torcedor do Brasil. Lá vem cobrança de escanteio para o time comercial. Lindo. Capricha, Leão. É agora! Que bonito é! Juvan! Explode a nação comercialina! Escanteio pro Leão, Danilo Ribeiro fez a cobrança. A bola ficou dentro da grande área. Gilvan vem totozinho na bola e empurra pro fundo da rede do goleirão Reinaldo. É gol do Leão. O Leão tá bonito na frente. Primeiro gol, Gilvan. O Totozinho de cabeça, ele meteu pro fundo da rede. Agora o Leão tá bonito na frente, o Leão tá bonito na frente, o Leão 1 a 0 de cabeça, Gilvan, cobrança de escanteio de Danilo Ribeiro. O Leão tá bonito na frente, João Vitor. Que casquinha do Gilvan na cobrança do Danilo Ribeiro. O comercial chega pela primeira vez no gol do goleiro Reinaldo da equipe do Limense, já marca terceiro gol de Gilvan com a camisa do comercial. Um belo cruzamento. Gol do comercial na casquinha de Gilvan, marcando o terceiro gol dele com a camisa comercialina. Na primeira vez que o comercial chega, já marca. Agora no placar da W Sports. Comercial 1, Linense 0, Rocha. Linense 1, comercial 1, Linense 0. O Leão tá na frente da cidade de Lins. Valeu, Leão, 1 a 0. Luiz César Morales, o placar foi aberto com 4 minutos. Sassá, o Leão tá bonito na frente em Lins, 1 a 0. Quando eu disse aqui como é que mesmo de bola parada, tá aí. Um belo escanteio cobrado do Danilo, uma resvalada do Juvão, 1-0, caixa. É tudo que o Comercial precisava. É tudo que o Comercial precisava para dar tranquilidade. Ó, o Botatais já perdeu, torcedor comercialino e jogadores do Comercial. E agora o Comercial abre o placar 1-0. É dar tranquilidade. O Comercial realmente vem fazendo alguns jogos, bons jogos e momentos bons dentro da partida. Tá aí 1-0, bela cobrança do Danilo. E é isso aí, ele sabe bater, é uma bola parada muito boa do Danilo. E caixa Gilvão 1-0, Rocha. 1-0, Leão, tá bonito na frente. Obrigado pelo carinho, torcedor, e obrigado pela sua audiência. Aqui o jogo tá parado. Agrimac é tecnologia, Vipal e Novatec Goodyear. Novatec Goodyear, Agrimac transformando carcaças de pneus em pneus novos e preservando o meio ambiente. Agrimac é tecnologia, Vipal e Novatec Goodyear. Limpe lente, hidrata sua lente, desinfecta e protege. Limpe lente, cuida dos seus olhos, cuida da sua lente. Limpe lente, à venda nas drogarias de Ribeirão Preto e de toda a região. Vem descendo por aqui o time do Linense. Ele vem carregando com o jogador que é Lobão. Lobão soltou para Cardinhos, Cardinhos para Mário. Vem descendo de novo o time do Linense. No meio do caminho tinha por ali o jogador Danilo. Árbitro está marcando uma falta na linha intermediária. Está parado o jogo. Falta para o time comercialino. Para JLeg Transportes, atendendo 450 cidades do interior de São Paulo. É rapidez, é qualidade, é entrega rápida. JLeg Transportes. Falta. Falta, e falta agora para poder ser cobrado, Luan Níger. Atenção, torcedor do Brasil, vem comigo, fique conosco, porque afinal de contas você está na melhor transmissão do seu rádio esportivo. Obrigado ao José Antônio pela Alô Marco Aurélio Lemão. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um grande abraço também para o João Ferreira Neto. Obrigado pelo carinho, torcedor, vem comigo. Audiência da W Esportes. Audiência da W Esportes. Marca pra você tempo e placar de jogo. Tempo e placar. Agora no estádio Gilbertão. São decorridos pelo cronômetro da 79, pelo cronômetro da W Esportes. São decorridos agora 10 minutos, segundo tempo. Placar W Sport está lá para você, torcedor do Leão. Linense vai jogando em casa e vai perdendo. 4 minutos, o Leão marcou o seu, Gilvão de cabeça. O Leão tá bonito na frente. Mais emoção no seu rádio, com Wilson Rocha. Vem pra cá, torcedor Luiz César Morales. E agora, já vamos pra 10 minutos, Sassá. Poxa, o Comercial bem na partida. O Comercial precisa controlar esse jogo, continuar controlando. O Linense não se acertou, continua pressionando, né? O Linense tenta chegar na zaga do Comercial, mas não consegue. E o Comercial bem. Gilvan no meio campo, né, junto com o Danilo, Pitbull ali centralizado de volante, Filipinho precisa acordar um pouquinho mais, tá ligado um pouquinho mais, pedir um pouquinho a bola para ele, dar realmente, né, um suporte ali no ataque. Tanque também, né, precisa realmente continuar entrosando ali com o Danilo, e o Agnaldo aparecer também na partida junto com o Filipinho. O Comercial domina a partida, mesmo assim o Linense tenta chegar na zaga do Comercial, que tá bem postada lá atrás, viu, Rocha? Comentou o Luiz César Morales e ponto final. Vem trabalhando o time comercialino, carrega bem a bola pela linha lateral. Vem buscando de qualquer maneira, o Leão vai pra cima do time do Linense. Carrega o Leão, vem pela linha de fundo, William, lateral esquerdo do time do Linense, joga a bola pela linha lateral. Arremesso que agora favorece ao time comercialino. Vem pra cá, casa de carnes da Vila, Rangel Pestana 1041. Rangel Pestana 1041, casa de Carlos da Vila. A bola tá rolando, atenção torcedor do Brasil, a bola vem sendo trabalhada com o jogador que é Cal, soltou para Igan Lima. Lima vem tendo tanto trabalhar. Opa, olha só, tem gol na Copa Paulista. O Marília vai tropeçando de 2-0 já, no Rocha. Campeonato Paulista da Série 3, vai tropeçando de novo o Marília em casa. O Marília vai perdendo do Nacional 2-0 em casa, Luiz César Morales. impressionante esse Marília, né? Não é possível. O Guilherme vai cair hoje? Tudo bem que não acabou o jogo. Tem todo o tempo aí do primeiro tempo, mais o segundo tempo. Mas 2-0 já pro Nacional. Esse Nacional encardido, hein, Rocha? Nós, lembra dele aqui, né? O Nacional encardido. E olha, 2-0 em Marília. Brincadeira, viu? E o Comercial, com essa vitória, ele tá indo agora, atenção, tá em 12º, mas com 14 pontos. O Leão fica a um ponto do G8. Vem descendo, trabalhando o Linense. Linense pode colocar essa bola, tá jogando aqui pelo sistema defensivo. A bola vem jogando com um jogador que é Cal, soltou para Carlinhos. Carlinhos tenta colocar a bola na linha de meio de campo. A bola fica solta na zaga. Vem buscando de novo o time da cidade de Linense. Vitor Hugo aparece por ali. Vitor Hugo domina bem a bola, joga essa bola lá para dentro do campo do Linense. Mal feito o passe do Vitor Hugo. A bola vai indo embora, 10 minutos e meio agora desse primeiro tempo, vai dando o Comercial 1-0. Gilvan de cabeça balançou a rede do Elefante, vem trabalhando o Leão, joga a bola com o Aguinaldo. Aguinaldo vem trabalhando para o jogador, para Danilo, linha intermediária, vem buscando outra vez o time comercialino. Dividida forte, uma dividida fortíssima do jogador William, no centro intermediário, tá parado o jogo, William tá ainda caído no gramado, vai se reerguendo, vai se reconstituindo o jogador. Tá ali a falta sendo cobrada na lateral esquerda pro Linense, João Vitor. Exatamente, Rocha, uma falta mais pesada em cima do camisa de número 6, o William, bem próximo ali ao banco da equipe do Comercial, mas já levantou o William, tá tudo bem com ele, falta já cobrada. Vem trabalhando outra vez o Linense. A bola vem buscando com o jogador, com o Bruno. Bruno solta essa bola para Carlinhos. Carlinhos tentou chegar. Felipe Santana joga a bola pela linha lateral. Arremesso que agora favorece ao time do Linense. O William vai poder fazer a cobrança. A bola vem trabalhando para o jogador que é Cal. Cal tentou fazer a finta, carrega para Carlinhos. Carlinhos soltou para Mário. A bola vai sendo rolada aqui dentro do campo do Linense. Assim, agora avança para dentro do campo do Leão. Danilo faz bem, cerca bem a jogada. Filipinho pode receber um pouquinho mais aqui pro lado de esquerdo. Futebol Rocha. É aqui para W Esportes, pois não, João? A equipe do Linense, que vai fazendo uma campanha um pouco irregular nessa Série 3, em 10 jogos até aqui, são 5 vitórias para a equipe de Lins, 2 empates, e agora está chegando a sua 4ª derrota. O Linense, que ainda está no G8 da competição, a equipe de Lins, e o Comercial agora vai pulando para a 12ª colocação com 14 pontos. 1-0, Leão tá bonito na frente. Vamos indo para quase 15 minutos agora desse primeiro tempo. Gilvan marcou, Leão tá bonito na frente. Em nome de JLog Transportes, atendendo 450 cidades do interior de São Paulo. A entrega é rápida, 991-850985. Lá vem o time do Linense. Jogou para dentro da grande área. William vai chegar. Max pega bem o goleiro do time comercialino, João. Pegou, foi muito bem. Agora o Max Muralha saiu, mergulhou e conseguiu agarrar a bola antes do William chegar na bola. E na cobrança, lateral pro Comercial, Rocha. Lateral pro time comercialino poder cobrar. Felipe Santana pode colocar essa bola na entrada da grande área. Vem por ali o jogador que é Caio Talarico. Talarico tenta colocar essa bola dentro do ataque do time do Linense. A bola vai embora. Dentro do campo do Linense, a bola fica solta. Quem busca por ali é Glauco, zagueiro central. É Glauco quem vem dominando, carrega a bola do outro lado. Tem o William. Se quiser, tem Lobão na entrada da grande área. Luiz César Morales. O Leão vai se portando bem no primeiro tempo. 1-0, Sassá. Exatamente. Nesses 13 minutos aí de jogo, Rocha, o Comercial segura o Linense. Não com muita dificuldade, não, com bastante tranquilidade. O Linense tenta de um lado, o William é um lateral esquerdo, mas tá jogando como ponta, porque o Linense vem com 3 zagueiros: Bruno Moura, Léo Gaúcho e Glauco. O William de um lado e o Carlinhos do outro. E aí Lombon centralizado, aí Mário, o Palmares, o Ian e o Cal são os atacantes. O que eu acredito que o Comercial continua nessa pegada, vai ter que dar uma saída um pouquinho mais, segurar um pouquinho mais a bola no ataque. Tá faltando só isso, segurar essa bola um pouquinho mais no ataque e aí sim tentar realmente matar o jogo ou tentar fazer pelo menos o segundo gol, Rocha. A Rádio W Esportes é líder de audiência nas transmissões de jogos do Leão e também do Botafogo. Estamos nos aproximando de 2 milhões de visualizações em menos de um ano. São 2 milhões de visualizações em menos de um ano. E em abril, a W Esportes foi a rádio que mais pontuou na audiência da internet. Quase 150 mil visualizações no mês de abril. E agora, em menos de um ano, estamos chegando a quase 2 milhões de visualizações. Obrigado, torcedor do Leão. Obrigado pelo carinho. A W Esportes é líder absoluta em audiência nos jogos do Leão do Norte. Vem trabalhando por ali o jogador Kegan Lima. Ele soltou para cá, o Calmo rolou para Mário. Vem trabalhando de novo o time do Linense. É lateral. O William vai colocar essa bola. Se quiser, joga para Ian Lima. Ian Lima tentou, dominou, ajeitou. O árbitro parou e marcou uma falta. Tá na bronca o time do Linense, porque afinal de contas estava em boa condição para poder empatar. O árbitro acabou marcando falta, João Vitor. Ele acabou marcando uma falta para os jogadores do Linense, reclamaram muito. Ele dá cartão amarelo para o número 5 do comercial, Vitor Hugo. Vitor Hugo está jogando como zagueiro hoje, ele acabou fazendo essa falta um pouquinho. Na verdade foi o Felipe Santana, Rocha. Camisa de número 6 do comercial, perdão, Felipe Santana. Camisa de número 6 foi amarelado, ele marcou essa falta. Falta na intermediária, falta perigosa. Tá ali o 5, Lobão, e também o número 11, Cal Rodrigues na bola. Falta que favorece agora ao time do Linense. Vem pra cá, torcedor, vamos nos encaminhando para quase 20 minutos agora desse primeiro tempo. É falta pro time do Linense poder cobrar. Atenção, torcedor do Brasil, seca comigo, torcedor do Leão. É pra não perder tempo, é pra não perder hora. Atenção, torcedor. Que demora pra cobrança de falta, né, João? Demora, Rocha. O árbitro tá conversando ainda com os jogadores. É, tá demorando ali, ainda pra cobrar falta. Tá o Cal Rodrigues na bola e também o camisa de número 6, o William. Os dois ali na bola esperando pra ver o que vai acontecer na jogada. Tá reclamando ainda a equipe do Linense com o árbitro da partida, o Márcio Henrique de Góes, sobre essa cobrança. Cal Rodrigues vai pra bola, Rocha. Cobrança para o time do Linense. Atenção, torcedor do Brasil, seca comigo. Lá vem o Linense para poder fazer a cobrança para fora do Gunga. A bola vai embora. Linha de fundo, só tiro de meta para o Leão do Norte, João Vitor. Só tiro de meta, bateu muito mal na bola. Agora o Cal Rodrigues, camisa de número 11 da equipe do Linense. Ele bateu forte, mas a bola foi completamente sem direção. Só tiro de meta para o comercial, que vai vencer. Sendo Elins 1-0. Assine o Jornal Tribuna de Ribeirão Preto, as principais notícias de Ribeirão Preto, do São Paulo, do Brasil, do mundo. Tribuna Ribeirão 3 Mega 3222 00. Em nome de DTP Comunicação Visual. DTP Comunicação Visual entrega para você todo o seu projeto de comunicação visual. 3323-7955. Rivertec Informática, tecnologia, tudo em manutenção de computadores. Alô, Luizinho, grande abraço. Alô, Felipe Barbosa. 3 Mega 3029 Mega 2. Futebol é aqui, vamos nos encaminhando agora para 20 minutos desse primeiro tempo. O Leão vai batendo com o gol do Jovan Leonense. Vai bem o Leão, soma 3 pontos preciosíssimos. E lembrando que o Linense está bem colocado no G8. Aqui tem arremesso outra vez para o jogador Cardinhos. Cardinhos vem trabalhando com Palmares. Palmares pode colocar essa bola um pouquinho mais para a linha lateral. Vem para o jogador Ian Lima. A bola vai indo embora. Arremesso para o time comercialino poder fazer cobrança. Lá vem a cobrança de escanteio, de lateral, e virou escanteio. O Linense coloca pra fora. Escanteio pro Leão, João Vitor. Escanteio pro comercial, parecido com o primeiro gol, né? Danilo Ribeiro vai se encaminhando de novo pra bola. Vem bola pra ele da equipe do Linense na ponta esquerda de ataque do comercial. Escanteio pro Leão cobrar. O primeiro gol foi de cabeça. Uma cobrança de escanteio, vai Leão, já tá autorizado. Lá vem a bola pra dentro da grande área. Atenção, torcedor do Brasil. A bola foi curta. Tira o Linense. No escanteio, o Leão não soube aproveitar. A bola vem aqui pra linha intermediária. Vem trabalhando Aguinaldo. Se quiser, ele joga essa bola pro jogador que é Danilo. Danilo rolou pra Filipinho. Filipinho jogou pra dentro da grande área. Bola perigosa. A bola vai embora. pega firme o goleiro, já repõe a bola em jogo, vem trabalhando com o jogador que é Carlinhos. Carlinhos rolou para Mário. Mário abriu essa bola aqui para a esquerda para o jogador que é Cal. Cal devolve essa bola para o lateral. Bruno levou para a linha de fundo. Linense cruzou para dentro da grande área. Afasta o Comercial, tira dali o perigo. A bola volta para o time do Linense, para Carlinhos. Carlinhos jogou para Cal, vem para dentro para o jogador que é Ian. Ian pode colocar essa bola por dentro, rolou para Lobão. Vem para Palmares agora. Palmares pode enrolar essa bola, jogar aqui do outro lado. Ian Lima vem, Cal também mata no peito. Rolou para a ponta direita ao time do Linense. Vem lá, cruzamento para dentro da grande área do Linense. Mal! Para a sorte do Leão, é só tiro de meta para o time comercialino, João Vitor. Exatamente, Rocha. A jogada foi muito bem feita no comecinho dela, mas quando caiu no pé do lateral direito, camisa de número 2, Bruno Moura, olha, ele acabou cruzando muito mal. A bola foi direto para a linha de fundo. O Comercial vai vencendo. Vamos nos aproximando de 20 minutos deste primeiro tempo. O Leão tá bonito na frente, 1 a 0 contra o Linense. Tempo e placar, você está curtindo aqui na W Esportes, Campeonato Paulista da Série 3. A rádio que tem a maior audiência nos jogos do Comercial está com você nessa partida contra o Linense. Tempo de jogo, vamos nos encaminhando agora para 20 minutos e meio. Primeiro tempo. No placar W Esportes para a grande torcida comercialina. Batalhão Alvinegro, alô Mancha Alvinegra, alô Bafo Chope, o resultado tá aqui, ó. O Linense tá jogando no Gilbertão, tá no G8, mas tá perdendo. O Linense 0. Comercial tem 1, Gilvan de cabeça aos 4 do primeiro tempo. Mais emoção no seu rádio, o Wilson Rocha. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. Rádio W Sports. Estamos junto, o torcedor vem trabalhando. O Leão, Leão joga essa bola para o jogador que é Aguinaldo. Dentro do sistema defensivo, o Comercial trabalha, rola do outro lado. Acabou encontrando por ali o jogador que é Vitor Hugo. Abre essa bola lateralmente para Luan Níger. O Leão já está dentro do campo. O Linense joga de branco. O Leão todo de listrado. O Leão vem trabalhando com o Níger. A bola está lá na lateral esquerda do time adversário e vai embora. É a linha lateral, arremesso que agora favorece ao time comercialino. Tô achando que o árbitro acabou marcando uma falta. Falta pro time comercialino poder cobrar na lateral esquerda do Linense, né, João Vitor? Exatamente, Rocha. Acabou marcando falta o Márcio Henrique de Góes na partida, lá próximo ao banco de reservas da equipe do Linense. Vem bola pra área mais uma vez, Danilo Ribeiro na bola. E atenção, torcedor, tem informação, qual é, pois não, Luiz César Morales? 1-0 Desportivo Brasil contra o Noroeste, o Rachá. É, rapaz, amigo, rapaz. Hein? Os líderes, só o Votuporanguense fazendo a sua parte. É falta pro Leão cobrar. Se fosse em Palma Travassos, o Leão nesse momento estaria atacando contra o gol da Henrique Dumont. Capricha, Leão. É falta pro time do Leão cobrar. Lá na lateral esquerda vem o tiro pra dentro da grande área do Elefante. Capricha, partiu o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça a zaga do time do Linense, tirou, afasta de qualquer maneira o perigo. Vem pra cá, torcedor, obrigado pelo carinho. Nugo Castellini, tamo junto. Alô Nivaldo De Lagostini, tá torcendo pro Linense. Alô Vanderlei Brás, tá conosco. Alô Argel Lemes, um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência. Alô Márcio Cardoso Din, alô Marcos Cicilino, alô João Multimídia. Alô Douglas Crespan, Eduardo Henrique, alô Cláudio Ernesto Kunter, alô Vanderlei, obrigado pelo carinho, alô Fabrício Pinguim, grande abraço pra você, tamo junto. Obrigado também a Maria Tereza de Almeida, alô Paulo Novaes, alô João Ferreira Neto, alô José Alberto Gilbellini, obrigado também pelo carinho e pela audiência, alô Cleiton Fernandes, obrigado também a Maria da Silva, alô Bento Silva também, a Genor Carvalho, Alemão Almeida. Vem pra cá, torcedor, você está na maior audiência esportiva da internet, líder nos jogos do Comercial, líder nos jogos do Botafogo também, quase 2 milhões de visualizações em menos de um ano. Quando a bola rola, a equipe W Sports dá um show de transmissão e informação. Lá vem o Leão, trabalha, joga essa bola pra entrada da grande área, saiu o Reinaldo, tirou, roubou, jogou pra linha de meio de campo, Gilvan conduziu pela intermediária, ele caiu, pediu falta, o árbitro não foi na dele, também achei que não houve, viu, João? O Gilvan acabou deixando, né, o pé pra trás, dobrou o joelho e o Márcio Henrique de Góes, experiente de 41 anos, estava muito próximo, olha o Linense. Lá vem o Linense, cruzamento vem pra dentro da grande área, a zaga do Leão tirou na metade do caminho, vai pintar o gol do Linense. William! Gol do Linense, William! Um contra-ataque rápido pela esquerda, a bola vem pra dentro da grande área, a zaga do Leão não tirou ela completamente do grande retângulo, William! Pega a bola quicando, ele bateu de frente pro gol, firme e forte. Linense. Aos 23, empata o Linense agora, tudo igual lá em Lins. Linense. Um Linense, William, um também para o comercial, Gilvan de cabeça aos três, João Vitor. Gol do William pelo Linense, o primeiro gol dele com a camisa do time de Lins em 10 partidas. Essa a 11ª, ele que no ano passado estava no Velo Clube e tem uma pequena passagem pelo comercial em 2013, o jogador William, lateral esquerdo, que ficou livre, sozinho dentro da grande área, não tinha ninguém marcando ele no rebote da zaga, William encheu o pé esquerdo pro fundo do gol do Alex do Max Muralha, agora em Lins, o comercial tem um, o Linense também tem um, Rocha. Lá no YouTube, alô Jarder Costa, Douglas FC, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, Juliano Rocha, um grande abraço, valeu meu parceiro, Juliano Rocha, tamo junto, alô Fernando Domingos, um grande abraço pra você, obrigado, alô Matheus Machanoski, um grande abraço Vinícius Tofano, tamo junto aqui, Luiz César Morales, agora o Snowbin, Rochinha, estamos aqui na Praça da Joia, manda um salve pra nós, torcida Bafo Chope, grande rapaziada aí da Bafo Chope, Luiz César o comercial, toma um empate aos 23, fez aos 3 do primeiro tempo, 20 minutos depois, tomou um empate, Luiz César. É complicado, né? A maioria dos gols do comercial sai pelo lado direito, nas costas do Luan Níger, né? Com o número 11, Carl Rodrigues, ele chuta, sobra pro William, de perna direita, o William, que é ex-comercial, que estava aqui na campanha quando subiu o comercial pela segunda vez, né? Em 3 anos seguidos. E ele estava aqui, já jogou no Atibaia, um excelente jogador, 1-1. Rocha, devido às falhas, o comercial acaba tomando gol. Agora, a bola que está aí não está entrando, hein? Hã? Será que foi falha do Max? Não sei. Bom, e aí o comercial agora, João Vitor, volta para a 14ª colocação com 12 pontos. Com a vitória ele estava em 12º, agora o Olímpia toma o lugar do comercial e o Leão volta para a 14ª colocação com 12 pontos, João Vitor. Exatamente, o comercial vai conquistando um pontinho agora na competição, né? Tava com 11, agora tá indo para 12. O Leão que em 11 jogos tem apenas 2 vitórias nessa Série 3, Rocha. Toninho Super Atacado, é preço de atacado no varejo. Compre no Toninho, Toninho. Preço de atacado no varejo. SP Vivo Telecom, uma referência em consultoria. Viva empresa, otimize o seu tempo. SP é Telecom. Rosinha News FM conosco também na transmissão. Valeu, Rosinha. Dragabel tem genéricos e produtos de higiene pessoal e cosmético. Rangel Pestana, 1143. Vem trabalhando, Leão. Avança aqui pro campo intermediário. Falta na linha frontal do gol. Na linha intermediária mais frontal ao gol, tem falta o comercial para cobrar, João. Falta para a equipe do comercial, vão se encaminhando para a bola Guilherme Pitbull e Danilo Ribeiro, os dois batedores de falta, falta na intermediária, tá longe do gol do goleiro Reinaldo Rocha. Aqui falta pro comercial, capricha Leão, libera meu grito de gol preso da garganta, o Leão tá jogando bem, tomou um empate, mas faz um bom primeiro tempo, tem falta agora, e pra cobrança vem lá o Gui Pitbull, cruzamento de Danilo pra dentro da grande área, pega bem o goleiro Reinaldo, a ideia era surpreender o goleirão Reinaldo do Linense, um se afastou da bola, o outro bateu, mas ela foi pro centro do gol, pega bem o goleiro do Linense, João. Exatamente, tava bem posicionado o goleiro Reinaldo, né? né? Bateu forte de perna esquerda do Danilo Ribeiro, mas a bola foi no centro do gol. Alguém poderia ter desviado nela, mas ela passou direto. Defesa do goleiro da equipe do Linense, 1-1 em Lins. Futebol com emoção e credibilidade na informação é aqui na Rádio W Esporte. Trabalhando o Linense de novo com o jogador William. Ele já marcou o seu no jogo do hoje, apertado por Talarico. Talarico joga a bola pela linha lateral. Arremesso para o Linense cobrar. O William se encarrega de fazer a cobrança. Ele solta essa bola para o jogador que é Mário. Vem dominando. O Mário soltou para o William. Joga a bola para a linha de meio ali com Carlinhos. Comercial se fecha inteiro. Filipinho vem para ajudar o sistema defensivo. A bola fica com o zagueirão Glauco. Ele desce. Agora apertado na marcação. Vem para cá. O Cal dominou. Rolou. Agora quem pega é Léo Gaúcho. Ele inverte aqui para o seu companheiro de zaga que é Glauco. Glauco vem descendo pela linha intermediária. O time inteiro do Linense está dentro do campo do Leão. Só que passou errado agora o jogador do time do Linense, Filipinho. Veio, roubou, mas roubou pela metade. O William pega a bola na ponta esquerda. Lá vem o time do Linense para dentro da grande área. A zaga não achou. Talarico tirou. O William bateu pro gol. Que bonito é! É do Linense! De novo ele! E de novo de sem pulo, uma bomba dentro da grande área! O William fez o primeiro com a bola quicando, ele bateu de sem pulo e agora de novo ele, William! Uma bomba pro gol do Leão! Max tentou chegar, não deu, reverte o placar, vira pra cima do comercial Linense, agora 2-1, João Vitor! 2-1, que golaço do William, agora sim pegou de perna esquerda, também do lado esquerdo, lado direito de defesa da equipe comercialina, onde tava ali o Luan Níger, né, que não conseguiu cobrir mais uma vez a lateral direita. O comercial toma mais um gol, agora tomando a virada, enquanto tem cartão amarelo pro Linense, já informo, mas primeiro o Talarico não tirou bem, tirou rasteira a bola e pegou de primeira, um chutaço do William. O Max Muralha só olhou a bola passada, foi morrer lá no canto esquerdo, golaço. Linense vira ainda no primeiro tempo, agora em Lins, Linense 2 Comercial 1, Rocha. 29 minutos e meio agora desse primeiro tempo. Agrimac é tecnologia, Vipal e Novatec Goodyear. Transforma carcaças de pneus em pneus novos e preserva o meio ambiente. A melhor recauchutadora de pneus de caminhões, máquinas agrícolas e também ônibus do Brasil, Agrimac. Luiz César Morali vai ter que fechar a porteira do lado direito defensivo do comercial, que está uma Plínio de Castro Prado para o time do Linense, né, Sassá? Tá uma marginal da Castelo Branco, viu? É brincadeira. É sempre fazer. Eu falei o Carl Rodrigues no primeiro gol, não. É o número 7, Mário, que faz uma dobra com o William. Aí passa essa dobra para cima do Luan, né? Só tá jogando um volante. Só joga um volante o comercial. É só o Pitbull. Se já com dois volantes você tava tendo dificuldades, que era o Vitor Hugo e Pitbull, imagina com um, Rocha. Imagina com um. E aí, tudo bem que a bola sobrou, o William foi feliz, né? Não sei porque o William não joga no comercial. Não é possível que ninguém consegue contar. O William passou pelo comercial, já subiu com a Atibaia, fez excelentes jogos pelo Nacional, aí depois estava no Velo Clube, Série 2, né? Enfim, e agora está no Linense. Tudo bem que a gente sabe que o William não é barato, não é barato. Eu só estou dando um exemplo, tá? E aí faz um golaço. Mais uma vez, a bola vai pro gol. Eu acho que essa aí, o Max Muralha não. Podia ter três Max Muralha que não pegava a bola. Mas não interessa, a bola tá indo, tá entrando, Rocha. Dois pro Linense, um pro comercial. Limpe lente, hidrata sua lente, desinfecta e protege os seus olhos. Para cuidar bem dos seus olhos, se você usa lente de contato, limpe lente. A venda na Droga Hexa. Atenção, torcedor do Brasil, para Casa de Carnes da Vila. Rangel Pestana, 1041. Alô, meu jovem Rubinho, alô, Tianinho. Grande abraço, Casa de Carnes da Vila. Informa, tem falta pro Leão cobrar. Mais perto do meio de campo do que para dentro da grande área. Lá vem o jogador Danilo. Danilo joga essa bola pra dentro. Ô, Danilo, me poupa, né, Danilo? Me poupa, né, meu? Que jogadorzinho meia boca o tal de Danilo, hein? Lá vem outra vez o time do Linense. Tá dentro da grande área. Vai pintar o terceiro do Linense. É gol! Ian Lima! Numa escapada do time do Linense, agora pelo lado direito. O Max demorou um pouco para sair. O jogador chegou primeiro que ele, jogou para dentro da grande área. Ian Lima marca o terceiro aos 32 desse primeiro tempo. Agora o Comercial, que começou na frente, um Linense, tem três, João Vitor Cristóvão. Comercial perdido em campo, Rocha. Tava livre o Ian Lima chegando na entrada da grande área. Não tinha ninguém ali para cobrir o atacante. Camisa de número 9 num contra-ataque mortal da equipe de Lins. O Ian Lima, em seu nono jogo, marca o quarto gol dele. Lembrando que é a primeira temporada dele como profissional. Ele estava no Grêmio, no sub-20 do Grêmio. E agora faz a sua primeira temporada como profissional no Linense. Em 9 jogos já marca o seu quinto gol com a camisa de Lins. O Comercial vai ter que buscar o empate. Vai perdendo agora no primeiro tempo por 3-1, Rocha. Bom, o Betão vai ter que imediatamente reforçar. Ele vai ter que sacrificar. Ou ele sacrifica o Gilvan, ou ele sacrifica o Filipinho, ou esse tal de Danilo aí, não é? Sacrifica alguém, reforça a zaga, porque o Comercial vai tomar hoje uma paulada em Lins, hein? Se não mexer, ele vai ter que sacrificar alguém. Eu tiraria esse Danilo aí, né? Tiraria o Danilo, botava alguém no meio de campo. Tem razão, Morales, só tem o Pitbull de volante. Sobe o Vitor Hugo para volante, bota um zagueiro, porque senão vai ficar muito complicado para o time comercialino. Tem falta, Leão, para cobrar. E falta boa, diga-se de passagem, né, João Vitor? A falta é boa, no bico direito da grande área da equipe do Linense. Estão ali na bola Danilo Ribeiro e Luan Níger. Falta para o time comercialino cobrar. O gol seria em Palmo Travassos, da Henrique Dumont. Capricha, Leão. É Luan Níger quem vai fazer a cobrança. Ergueu para dentro da grande área. O goleirão soltou, sobrou para Filipinho. Ajeitou, jogou para a área. Matou no peito o jogador do Leão. Vem para cima, Comercial. Brigou Gilvan. A bola vai embora pela linha de fundo. Escanteio para o Leão cobrar, João. Escanteio para o Comercial. O tanque dominou no peito, bonito. Mas na hora de dar o remate de perna esquerda no voleio, ele acabou pegando mal na bola, o jogador Linense tirou para escanteio, Danilo Ribeiro nela. Danilo Ribeiro vem para poder fazer a cobrança, tem escanteio pro Leão, lá vem escanteio para dentro da grande área, bateu fechadinho, Linense devolveu a bola pela linha de fundo, outra vez é escanteio pro time do Leão. Se fosse aqui em Palma Travassos, lá na ponta direita, gol de entrada da Henrique Dumont, comigo você sabe onde a bola está. Escanteio pro time comercialino, Danilo vai fazer a segunda cobrança consecutiva, lá vem a bola para dentro da grande área, fechada, não chegou nela. Tentou o tanque cabecear, mas a bola vai indo embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Linense. É tempo, é hora de opinião. E em nome de Casa de Carnes da Vila, Droga Mel, SP Telecom, Spigtec, ar-condicionado, instalação e higienização. Atenção, torcedor, vem aí o comentarista Luiz César Morales, 98217-4192. Para Spigtec, Luiz César vai ter que sacrificar alguém para fortalecer a defesa, hein, Luiz César? Talvez agora, Rocha, que precisa ganhar, o Betão treinou essa equipe com um volante só. Sabia que o Linense ia jogar sempre pelas pontas, né? Tem laterais rápidos, tem atacante rápido, que é o Mário e o Caio, o Carl Rodrigues. O Betão sabia disso, ele estudou o jogo para colocar o Aguinaldo, que não é atacante. Ele deixa o Shailon e o Otávio no banco, né? E o Max Muralha? Muralha não sei na onde, né? Porque tá de brincadeira sair dessa bola. O Gui Mariano, o Vitor Hugo, desculpa, tava chegando no número 7, no Mário. Não precisa ter saído. E aí ele sai. Escanteio pro Comercial, lá vem o Leão. Cobrança do escanteio do Comercial pra dentro da grande área. Subiu a zaga do Linense. Tira dali o perigo. Olha o contra-ataque do Linense. Vem trabalhando agora essa bola com o jogador que é Mário. Levou a bola pra linha de fundo. Escorregou, pediu a falta. O árbitro foi na dele e marcou. Já Luiz César Morales complementa. Falta em cima do Mário, jogador atacante do time de Lins, João Vitor. Exatamente, camisa 7. Mário saiu num contra-ataque mortal, né? Ele tava jogando contra a defesa da equipe comercialina, o Vitor Hugo foi lá e deu rapa, não deu oportunidade do Mário conseguir entrar dentro da grande área. Falta marcada, vai caminhando ali o camisa 10, Palmares na bola. Você está na W Sports, a maior plataforma de mídia e comunicação esportiva do interior. W Sports, aqui o futebol tem mais emoção. Falta para o Linense cobrar, autor de dois gols, o William vai para a cobrança. O Linense tem uma falta agora, aqui na lateral direita do Leão. Se segura, Leão, lá vem a falta perigosamente para dentro da grande área. Fica aí, Leão, sai daí, bola. Se segura, torcedor do Leão. Alô, Mancha Alvinegra, alô, Batalhão, alô, Bafo Chope, tá curtindo a gente, estamos torcendo pelo Leão. Partiu a cobrança de falta, desviou na zaga, ninguém chegou na frente da grande área. Vem trabalhando o Linense, a bola foi solta pra ponta, não deu pro jaqueta número 5 alcançar. Lobão, a bola vai embora. Complemente, Luiz César Morales. Então eu não sei porque o Max saiu na bola, tudo bem que aí defendeu a bola, mas sobrou pro Ian, que, né, que já tomou amarelo. Ian Lima e gol, 3-1. É, para sacrificar, Rocha, se você tirar o Danilo, vai perder mais ofensividade. Tira o Aguinaldo e coloca mais um volante. Só que está perdendo, Rocha. É difícil você agora corrigir o erro que você fez, né? Por isso que eu disse, Betão, você treinou a equipe antes do jogo. Você treinou? Vamos confiar em você, né? Para colocar um volante só, Danilo e Gilvan. O Danilo e o Gilvan marcam muito pouco. O Danilo é o meio, o Gilvan é o meio atacante. E quando o Comercial fez 1-0, tá legal, mas o Linense ia para cima. Como que o contra-ataque que o Comercial recebe é mortal? Poxa, não consegue matar a jogada, não consegue marcar, não consegue defender uma bola, o Max. Todos os contra-ataques que o Comercial recebe, seja lá de trás, Votuporanguês foi assim, o próprio Desportivo Brasil, né, o próprio Capivariano foi assim. Como que o contra-ataque Comercial recebe, Rocha? É gol na certa. Vem trabalhando o Leão com o Filipinho, carrega a bola pela ponta esquerda, ele tentou enfiar a bola na área, a bola bate no lateral direito, Bruno do time adversário tenta colocar essa bola à frente, mas quem rouba por ali é o jogador Pitbull, ele abre essa bola lateralmente, vamos Leão, a bola vem para Aguinaldo para Níger ficou de costas pro adversário, espremeu a bola no jogador William, é lateral pro time comercialino cobrar. O Edson só tá ganhando de 3-1 e tá em pé. O Betão tá tomando de 3 e tá com a bunda na cadeira, tá sentado. Vem trabalhando o Linense, pode colocar essa bola aqui pra lateral esquerda. Vem por ali o jogador que é Lobão espreme essa bola, joga pro quarto zagueiro. Vem trabalhando por ali o Léo Gaúcho. Falta, árbitro. E tá pronto com falta. O Leão quer aproveitar essa chance aí. Mais uma bomba pro Leão, João. Mais uma, Rocha. Tá bom. Comercial, Danilo Ribeiro vai ajeitar. Olha, está a dois passos da linha lateral da grande área. Danilo Ribeiro está ali, também o Luan Níger. Falta boa pro Comercial, vem lá na área. Futebol com a W Sports. Agora são 16 horas e 26 minutos. É falta pro Leão cobrar. Falta pro time comercialino poder cobrar. Lá vem a bola para dentro da grande área. Capricha, Leão. O árbitro já está formando a barreira. Só tem tido boas chances. Capricha. Lá vem Danilo. De direita ele vem fechado, sabe, o Leão encontra o segundo gol, lá vem cobrança pro Comercial, fora! A bola vai embora pela linha de fundo, tiro de meta pro Linense poder cobrar, João. Tiro de meta, a intenção do Danilo até que foi boa, bater na direção do gol, esperando que alguém desvie a bola e tire o goleiro Reinaldo dela. Mas a bola foi muito alta, foi direta pra linha de fundo. O Linense tá vencendo 3-1. Demais, é bom saber que W Esportes, atenção torcedor do Brasil, confira conosco. Tempo e placar. Campeonato Paulista da Série A3 é a 11ª rodada. A W Esportes está transmitindo o jogo entre Linense Comercial e o tempo de jogo agora. Segue comigo, 40, primeiro tempo. Um grande abraço para Alex Gunella. Um grande abraço para a torcida comercialina. O tempo de jogo está aqui, são 40 e o placar, ó. Linense, que com essa vitória agora assume a vice-liderança do Campeonato Paulista da Série A3 com 6 vitórias. Ô, Linense! E atenção, torcedor do Brasil, já termina o giro do placar. Lá vem o time do Linense, vem buscando com o jogador Carlinhos. Levou para a linha de fundo, ponta direita, tá dentro da grande área, cruzou William de cabeça! Ô, do Linense! Fluminense. O William marca o terceiro dele no jogo, agora Linense 4-1. E o terceiro do lateral esquerdo, William, Comercial completamente nocauteado no gramado, João. Perdido o Comercial e, como você bem disse, Betão Alcântara sentado, não levanta do banco de reservas para dar orientação. Ninguém lá do Comercial levanta do banco de reservas, nem o auxiliar técnico Gustavo Marciano, nem o Betão Alcântara, todo mundo sentado apreciando aí a vitória do Linense de 4-1. Contra a equipe do Comercial. Dessa vez o Max Muralha pulou, não achou nada, caçou borboleta o goleirão da equipe do Comercial, e o Linense faz o seu quarto gol na cidade de Lins, virou goleada, Rocha. O Alex Gunella tá bravíssimo com o goleiro aqui. Não posso atender Gunella agora, evidentemente, mas ouvi o áudio aqui, a torcida do Comercial. Luiz César Morales, não é possível que o Betão não tá vendo que precisa reforçar, tem que mexer agora. Sacrifica, tira esse Danilo daí, bota mais um zagueiro. Ou vai terminar, vai virar 5 e termina com 10. 42, 4 gols. Não é possível, Sassá. Tem que mexer agora. Tem que mexer, Rocha, agora. Ou então tira o Betão, volta aí o Gustavo Marciano pro banco e deixa o Marciano tocar o time. Pois não, João. Só uma informação antes do comentário do Luiz César Morales. O Comercial, a diretoria já está juntando com os torcedores um bicho de aproximadamente já juntado de R$ 9.000. R$ 9.000 um bicho para dar para os jogadores para evitar o rebaixamento para a Bezinha do futebol de São Paulo. Pois é, mas eu vou contar um negócio para você, né? O Betão Alcântara era péssimo. Me desculpe, mas você vai enfrentar um time que é o quarto colocado. Exatamente, na classificação geral do Campeonato Paulista da Série 3. Você vai enfrentar um dos times que mais tem vitória na Série A3. O time do Linense agora estava com 5, está indo para 6 vitórias. Você vai enfrentar um adversário que é muito melhor que você, que tem 5 vitórias no campeonato até então e agora tem a 6ª vitória. E você vai enfrentar o Linense, que é um time muito melhor Comercial, com um volante. Você está de brincadeira, né? E aqui em casa jogou com 3? É, isso. Aqui em casa, no meio da semana, jogou com 3 volantes e vai jogar fora com 1 só? Olha, me desculpe, hein? Me desculpe. Péssima escalação. Já deveria ter corrigido, não sei o que está esperando para corrigir. Estão sentados lá, Rocha. Já deveria ter mexido nesse time, não é? Ou então, não é? Aproveita aí que Lins está no caminho para Assis, não é? E deixa o Betão aí e me desculpe. Mas para fazer o que está sendo feito, deixa o Gustavo Marciano, que conhece mais o elenco, que sabe mais o time. Não é possível. 4 no primeiro tempo, 3 do mesmo jogador. Olha, não dá. Realmente, já deixa o Betão aí, agradece a ele, muito obrigado. E para fazer o que está fazendo, pode trazer o Gustavo Marciano. E que saudade do Fael Júnior, né? Pois não, Luiz César. Rocha, eu não tiraria o Danilo, deixava o Danilo, mas tiraria o Aguinaldo. Traria mais um volante, mas quem, que volante aí? Derek, Guatapará, meu Deus, né? Não tem assim um volante à altura ali no banco de reserva. Não tem nem zagueiro. Sair jogando o Comercial Aguinaldo. Não tem zagueiro no banco de reserva, sair Rocha. Sair jogando. Então, assim, ó. Eu não sei exatamente. Sair jogando com o Aguinaldo, que nem existia até o jogo passado. Sair com o Aguinaldo, que nem existia no jogo passado, vocês estão de brincadeira? Os treinadores, tá de brincadeira o Bantara? Me desculpe. Foi o Betão que escalou? Não sei, mas ele é o treinador, a culpa vai sobre ele. Ele disse ele na última entrevista coletiva, Rocha, que ia pedir opinião dos auxiliares também. Porque as duas últimas partidas, eu acredito que não foi ele que escalou. Ele falou que não conhece os jogadores ainda. Ele falou em entrevista coletiva após o jogo contra o Barretos que não conhece este elenco do Comercial. E por isso está pedindo a opinião dos auxiliares técnicos, né? No caso, liderado pelo Gustavo Marciano. E também tem lá toda a comissão técnica do Comercial para poder ajudar o Betão Alcântara. Mas ele informou e ele disse, a gente pode depois recuperar a entrevista pós-jogo dele contra o Barretos, que ele não conhece a equipe do Comercial, não conhece os jogadores, e por isso, agora que ele está tentando dar o seu jeito, né, tentando colocar o seu dedo no time, mas ainda assim tem muito pouco tempo, é um jogo atrás do outro, e o Comercial aí tomando já de 4-1 no primeiro tempo contra o Linense. Por favor, né, o cara foi anunciado no sábado ou no domingo e não conhece o elenco, não se deu ao capricho, todos os jogos do Comercial estão no Maicujo, não se deu o capricho, sendo contratado pelo time do Comercial, de abrir lá o Maicujo e ver como é que foi o último jogo, como é que foi o penúltimo jogo. Está sendo contratado por uma empresa e não se interessa no que nela tem. Estudou, isso é um absurdo. E ele estudou o Linense, né? Pô. Sabia que o Linense ia contra-atacar o Comercial? É isso. Então, assim, pô, o cara foi contratado. Deu tempo. Olha, ele foi anunciado, se não me falha a memória, no domingo? Madrugada de sábado para domingo, bom, né? O Regis foi mandado embora e no domingo ele foi anunciado. Para abrir o Maicujo e ver os jogos do Comercial. Ele teve segunda. Ele não comandou o time na terça. Peraí, meu senhor. O senhor teve 3 dias. 3 dias. Dá para o senhor ver uns 4, 5 jogos do Comercial no Maicujo. Deveria pelo menos ter se dado ao luxo. E depois de 3 dias já contratado, me dá uma entrevista dizendo que não conhece o elenco. Essa baita de uma falta de interesse pelo empregador. Uai, se eu vou trabalhar numa empresa, minha obrigação é, no final de semana que eu vou ficar na minha casa, ou até eu assumir, no caso ele assumiu depois de ter, eu vou saber o que tem essa empresa, eu vou entrar, vou investigar tudo da empresa que tem no YouTube, eu vou investigar tudo que tem nessa empresa na internet, eu vou ligar para algum amigo que trabalhou nessa empresa, como é que é a empresa, quem é que eu devo mexer, quem é que eu não devo mexer. Ah, me poupe, né? Me poupe, né? E aí o Comercial toma de 4, fica sentado no banco, ao contrário, está incendiando o time. Me desculpe, já está lá em Lins, não é? Já manda, já deixa ali mesmo, vai para Cis, ele está emprestado pelo Vossen, e deixa o Gustavo Mariano tocar. Não vai gastar o Gustavo, perdão, Marciano tocar. Faltam agora, hoje é a 11ª, faltam 4 rodadas para terminar o campeonato. Deixa o Gustavo Marciano tocar aí, ou então traz alguém de muito impacto, mas não dá. Uma burrice. Você jogar contra um time que está no 4º lugar do Campeonato Paulista da Série A3, que tinha até então 5 vitórias, era um dos times que mais tinha vitória na competição, você jogar com um volante na casa dele? Ah, me desculpe, né, meu? Aí não dá. Aí não dá. Vamos dar uma olhada agora na rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A produção é dele, João Vitor Menezes. Nós vamos mostrar a rodada, não é? Como é que está a rodada? Aí está na tela. Daqui a pouquinho a rodada do Campeonato Paulista na tela. A gente vai trazer para vocês essas informações. Luiz César Morales, comentarista W Sports. Que sapeca iaiá, hein? Comercial, a torcida, a diretoria não merece isso não, Sassá. Ah, é brincadeira, né, Rocha? Impressionante como que... É, enfim, eu não sei por onde começar. Eu tô rindo para não chorar. Porque assim, a gente teve uma expectativa boa, porque o Betão Alcântara... Já era, né, esperado alguns anos no Comercial, fez bons campeonatos em outros clubes e ele veio para tentar salvar o Comercial, tentar classificar o Comercial, depois, né, acabou empatando o jogo passado em casa e aí começa a perigar na zona de rebaixamento, não na zona de rebaixamento, perto da zona de rebaixamento, e hoje sai ganhando 1-0, né? A gente não consegue entender, Rocha. Eu tenho a minha opinião, né? Mais ou menos quase igual à sua. Os torcedores estão aqui indignados nas redes sociais, porque são pelas redes sociais que eles se manifestam. Meu celular não para, né? Para a gente estar escutando o áudio de alguns torcedores aqui. Entrou com a formação errada. Eu disse antes aqui. Depois, falei assim mesmo, vou repetir o que eu falei aqui antes do jogo. Pela escalação que o Betão Alcântara, que é o treinador do Comercial, colocou, eu vou confiar em você, Betão. Deu tempo de treinar? Deu tempo de se organizar? Porque você está indo com um volante só. Danilo e Gilvão meio, depois Filipinho, Tanque e Aguinaldo. Deu tempo de se organizar? Filipinho e Aguinaldo tem que voltar para marcar. E hoje eu não vi nada de marcação dos dois. O Filipinho já não marca legal. Imagina o Aguinaldo, né? Quem que inventou o Aguinaldo? Por favor, quem que inventou o Aguinaldo? Foi você, ô João? Quem que inventou o Aguinaldo? Fala pra mim. Você ele tava... O campeonato inteiro jogou Shailon. Eu tô falando do banco de reserva, tá? jogou Shailon, jogou Otávio, entrou até o Guatapará em alguns jogos, bastante jogos entrou, né? O Gabriel Duarte está suspenso. Então são esses jogadores que entraram nos jogos, e aí você vem com o Agnaldo, Betão. Ou é o Gustavo que está escalando? É o Gustavo ou é o Betão que está escalando o time? Ô, Moraes, a gente tem um trecho da entrevista, né, onde da última partida do técnico Betão Alcântara, onde ele disse que vai pedir direcionamento para auxiliar, para a comissão técnica, né? É, depois a gente vai até reprisar esse trecho aí, só para passar para o Joãozinho, nos 6 minutos e 53 segundos aí, João, 3:52, porque o Betão Alcântara fala que vai pedir auxílio para a comissão técnica, viu, Morales, para poder montar esse time aí do Comercial. Vamos ver aí, não sei se você quer escutar já, Rocha, essa parte, então vamos lá, só pro torcedor ver aí sobre essa partida já do Betão Alcântara falando no último jogo. O que vai acontecer não, nós vamos buscar, porque o grupo quer isso aí também, e nós queremos muito, né, então nós vamos estudar da melhor forma possível, pedir direcionamento aí para a gente poder montar a melhor equipe possível e lá em Lins buscar um grande resultado lá para tirar também esse peso das costas e a equipe ter mais fluência. Tá aí, Morales. A gente já falando aí sobre isso, ele buscar direcionamento, onde ele diz, e tem um outro texto também, no 2 ali e 50 e pouquinho, que ele fala que não conhece os jogadores, né? Que ele não conhece essa equipe do Comercial direito para poder dar uma opinião. Então pode soltar aí, Joãozinho, só para a gente escutar também esse trecho. Então eu não conheço muito bem a maioria dos jogadores, então eu não sei te falar se o psicológico está pesando, mas é lógico que existe um peso. Tá aí, Morales, essas partes aí, esses trechos das entrevistas, né, que não tá tirado de contexto, é um trecho que ele fala mesmo em relação a isso, e aí um treinador que chega e não conhece muito bem os atletas e não tem tempo para trabalhar, o Comercial já encerra a competição já na semana que vem, acaba se prejudicando, e aí é o que a gente vê em campo, 4-1 agora para a equipe do Linense, dentro do estádio lá do Gilbertão em Lins. Como eu tava dizendo, se você, quem que escalou então, vamos voltar na minha fala, né, quem que escalou, foi o Betão ou foi o Gustavo? Tá aí mostrando. Ah, eu não conheço o elenco, vou buscar direcionamento. A comissão técnica é uma só, é só o Gustavo Marciano, tem outro lá, auxiliar. Não tem. Era o Japinha que não tá mais, foi mandado embora. Então não tem mais. Ah, mas tem os diretores. Tá, mas quem escala é o treinador, quem escala é o que tá lá nas quatro linhas. Então é o Beltão e o Gustavo. O Gustavo ficou no banco de reserva o jogo passado, teve 3 zagueiros. Hoje, tudo bem que não tem ter 3 zagueiros hoje, né? Hoje o Comercial no time, tanto no banco de reserva como titular, só tem 2 zagueiros, né? E aí a opção volta a ser 2 zagueiros, jogando 4-3-3. Mas não é um 4-3-3. O 4-3-3 que todo time joga, os atacantes pelas beiradas, ele fecha o meio. O Gilvan não marca ninguém, Aguinaldo não marca ninguém, né? O Danilo até um pouco marca um pouquinho, mas é meia, jogando com um volante só. Tá deitando e rolando o Willian. O Luan Níger tá tão decepcionado que teve uma jogada ali, Rocha, que não sei se vocês prestaram atenção, só para o torcedor entender, a displicência do Luan Níger, impressionante. Ele perdeu a bola e não voltou. E aí torceu para a bola sair, a bola acabou saindo, né? E aí não levou de novo nas costas. Mas para você, torcedor, entender, quando estava 3-1, o Luan Níger muito abaixo, vou dizer assim, ele estava displicente para a jogada, né? Max Muralha muito mal hoje, muito mal, mas mal mesmo. Eu falei aqui, alguns torcedores não gostaram, ou que eu falei que tinha que ter trocado o Max, que ele fez uma burrada lá em Rio Claro contra o Capivariano. Aquilo é de suspensão do clube. O clube punir o atleta. Tudo bem que precisa do atleta para jogar, mas tem um Thales no banco. Troca. Coloca o Thales. Era o Regis ainda. Então, enfim, esses erros ocasionaram essa goleada ali nesse. É vergonhoso. Está vergonhoso. Betão Alcântara, Gustavo, todos eles são culpados, Rocha. Todos eles são culpados. Mas eu não vejo uma solução para o segundo tempo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês dois. Eu vou pedir permissão para vocês, para os dois. A gente está fazendo uma crítica aqui numa suposição. A gente não sabe se foi o Gustavo que escalou esse time. A gente não pode se basear na palavra do treinador que disse que pediria ajuda. Eu acho que a gente tem que esperar ouvir o Gustavo, saber se foi ele mesmo que escalou. Por isso que eu falei, ou foi o Gustavo, essa, ou foi o Betão. Essa, né? Essa entrevista foi dada depois do jogo, e depois desse jogo foi quarta-feira, e depois desse jogo teve quinta-feira, e depois desse jogo teve sexta-feira, e depois de sexta-feira veio hoje sábado. Então é assim, eu sinceramente, eu não vou culpar o Gustavo Marciano. Você sabe por quê? Porque eu acho que se o Betão fizer isso depois do jogo, e acho que ele não vai fazer, eu vou pedir para ele ir embora hoje. Porque a responsabilidade do que acontece aqui na W Sports, ela é minha. Até quando a minha equipe comete um equívoco, eu trago para mim. A responsabilidade é minha. E vocês aqui dentro sabem disso. Quando acontece um equívoco, algum erro, eu vou lá publicamente, a responsabilidade é minha. Então, essa declaração foi dada quarta-feira, já se passaram 2 dias para o jogo e hoje é o terceiro. Eu não acho que foi o Gustavo Marciano, que fez isso. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, senão a gente queima o Gustavo sem ele saber, na verdade, né? Tem que ouvir o Gustavo Marciano. Foi você? Não foi você. Eu acho, tá? Eu tô olhando o jogo. Eu acho que não foi o Marciano que... Porque o Marciano botou 3 volantes no jogo de quarta-feira. E 3 zagueiros, concordo com você, Rocha. Então, assim, eu acho que a gente não deve fazer nenhum pré-julgamento sobre o Gustavo. E sabe também... Porque a gente tem que ouvi-lo. Rocha. E eu acho que não foi ele que escalou esse time hoje. E jogo passado também nós não sabemos se foi o Gustavo que escalou. Não, foi. O Gustavo comandou o time. Mas não escalou. Não, foi confirmado pelo Gustavo que escalou. Ah, foi. Sabe por quê? Eu tenho certeza. Então, se foi confirmado, Rocha, então ele escalou hoje também, ué. Não escalou hoje, não. Eu tenho certeza. Eu acho que o Betão colocou o dedo semana passada. Eu boto a minha mão na chapa pelo Gustavo. Eu acho que o Gustavo, conhecendo o comercial do jeito que conhece, ele não sairia com um volante contra um time que está disputando o campeonato para subir. Entendi. É a minha opinião. Pode ser que eu quebre a cara, não tem problema nenhum. Mas eu vou defender o Marciano e eu acho que ele não tem nada a ver com o time de hoje. Ele vai responder, a gente vai procurá-lo, mas não acho, eu acho que hoje foi o Betão que escalou esse time do comercial mal escalado. Agora, se foi o Gustavo Marciano, e aí eu posso queimar minha mão, porque eu acabei de botar a mão na chapa por ele, eu lamento. Eu lamento muito. Mas também foi mal escalado o jogo passado. Também foi mal escalado. Eu não entraria com 3 zagueiros nunca. 3 zagueiros tem que treinar muito. Mas não perdeu, né? Opinião, né? Mas não perdeu o jogo, né? Hoje tá tomando de 4. É que não jogou contra ninguém, né? Jogo passado, né? Mas tá tomando de 4 hoje. Barretos? Tomando de 4. Só para dar a minha opinião também, Rocha, eu concordo com você. Acho que a responsabilidade maior, com certeza, é do Betão Alcântara. Eu só acredito que um treinador não pode chegar e falar num time que não conhece os atletas absurdo. Que ele está comandando agora. Isso é absurdo. Agora. Isso é absurdo. E aí ele joga, querendo ou não, responsabilidade na comissão técnica. Claro. Ele tira o peso das costas dele e joga para a comissão técnica. E aí dá espaço para a gente poder comentar em relação a isso. Eu concordo com você, o Gustavo Marciano está no comercial há um bom tempo já. Já teve trabalho de sucesso, já teve trabalho que não deu certo. Isso acontece em todo lugar. Mas agora o treinador da equipe profissional do comercial chegar e falar que não conhece o elenco e não pode falar sobre isso, sobre o psicológico dos atletas, ok? Sobre o que ocasionou ou não. Ele fala, inclusive, do Felipe Santana, né? Que não gostou do jogador naquele momento, que escalou o Luan Níger porque ele já tinha jogado em outras épocas, que disseram para ele lá no ano passado, na qual Paulista, na lateral esquerda. Então, João, assim, essa do também, Felipe prova que também, ele que escalou o jogo passado, também, porque então, o Felipe estava no banco, correto? E vendo com um pouco mais de profundidade o que o Betão falou, na vez me parece natural, ele falou, vou pedir ajuda para um ou para o outro. O Felipe ficou no banco o jogo passado, Rocha, ele falou que o Felipe não tinha condições. Fizeram essa pergunta na coletiva. Então prova que o Betão também escalou o jogo passado. Contra o Barretos. Então tá bom. A gente pode até pensar nisso. Mas hoje, transferir a responsabilidade dessa goleada para o Gustavo, eu acho uma inquisição isso, né? Acho botar o Gustavo Marciano numa fogueira, que ele não merece isso. Que ele não merece. Bom, o comercial vem para campo e vem sem mudanças, né? Me parece que vai sair o Agnaldo Rocha, camisa de número 8 da equipe do comercial, para a entrada do 17, Lucas Chalon. Os jogadores conversam sobre esse jogo, né? Sobre essa partida agora, os jogadores da equipe do comercial. Me parece que o Lucas Chalon vai entrar, eu já confirmo essa alteração para você, 17, ele estava sem colete do banco de reservas. Eu vou falar outra coisa para o Luiz César Morales, e para você, João, e para o torcedor do Leão. O Comercial está tomando de 4, mas a defesa do Linense é uma baba. O Comercial não está jogando nada e já chegou 2, 3 vezes com perigo. Goleiro batendo roupa, goleiro soltando bola, zaga rebatendo mal, está 4, tem, esse William está inspirado, o meio para frente é bom, mas a zaga do Linense é a baba do boi. Se o comercial der uma forçada com o Charlo agora, não sei se vai virar, 4-1 é uma paulada, mas aí eu quero dizer para você que a zaga do Linense não é tudo isso não. Se der uma apertada, ela vai confessar até o que ela não fez, pois não. Mexida na equipe do Comercial, na verdade o Agnaldo continua em campo, sai o número 7, Gilvão, autor do gol da equipe do Comercial, para a entrada do 17, atacante Lucas Chalon. Morales está desesperado aqui, né, o Morales? Meu Deus, eu não consigo ver o Agnaldo sendo um jogador de futebol. Desculpa, eu não sei quem que é o pai, quem que é o empresário, quem que está bancando o Agnaldo no Comercial. Mas desculpa, não dá para ver o Agnaldo sendo um jogador de futebol, Rocha. Tudo pronto, a bola vai rolar lá no Gilbertão, em Lins. W Sports transmitindo para você, está tudo pronto. Apita o árbitro, a bola tá rolando. Linense Comercial aqui na sua Rádio W Esportes. Mais emoção no seu rádio, o Wilson Rocha. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Esportes também está. Rádio W Esportes. Obrigado, torcedor comercialino, pelo carinho. Rádio líder de audiência nos Jogos do Comercial. Todo dia tem programa W Esportes às 11 da manhã. As principais notícias do futebol de Ribeirão Preto, às 11 da manhã no Facebook, no YouTube, Rádios Net, Portal W Esportes. Estamos chegando a 2 milhões de visualizações em menos de um ano. Em abril, liderança total, quase 150 mil visualizações. Em apenas no mês de abril, recorde de audiência no YouTube. Obrigado, torcedor, pelo carinho, obrigado pela audiência. Vem trabalhando o Leão, vem por ali jogando com o Shailon. Ele fez a finta, dominou, se livrou do primeiro, passou pelo segundo. Ele vai levando a bola para a ponta esquerda, se livrou da marcação, levou a bola para a linha de fundo, deram espaço para ele, levou para dentro da grande área, tocou o Filipinho. Filipinho dominou, rola essa bola um pouco mais aqui para Níger. Níger vai para cima, jogou, aperta na marcação, bem de novo. Pitbull jogou para dentro da grande área, a bola vai embora. Linha lateral pro Comercial cobrar. Vem pra cobrança ali o número 4, Vitor Hugo. Vitor Hugo agora tem que entregar. Gente, tem umas coisas no futebol que me irritam profundamente. Profundamente. É lateral pro Comercial. Aí o Vitor Hugo pega a bola rapidamente. Tem 4 jogadores livres. Ele tem que dar a bola para o Laniger cobrar. Nisso, os 4 que estavam livres já estão marcados. Olha o Leão. Tá dentro da grande área. Enfiada para Filipinho. A zaga do Linense falhou na primeira. Tirou na segunda. A bola vai pela linha lateral. Arremessou para o Comercial fazer. Vem trabalhando com o Danilo Ribeiro. Danilo Ribeiro para Chalo. Apertado na marcação. Vem o Linense. Tira. Devolve a bola para dentro do campo do Leão. Antes ela saiu pela linha marginal. O Leão já chegou agora com 2 minutos e meio com o Filipinho dentro da grande área, né, João? Exatamente, mas dominou mal a bola ali o jogador do Comercial, ela acabou escapando dele, foi pra fora, lateral pro Comercial, o Leão vai tentando buscar diminuir o placar. 2 e meio, Luiz César, microfone na mão no comecinho do jogo, pois não, Sassá? Eu só vou falar pra você, Rocha, porque como o Vitor Hugo é o último homem, ele erra, caso ele errasse o lateral, não tem ninguém pra cobrir, por isso que ele passa o lateral para o... A bola para o lateral Luan e aí ele bate, tudo bem. Às vezes ele não tem como errar o lateral jogando com a mão, mas pode acontecer, tudo pode acontecer no futebol, por isso que ele joga a bola então, o lateral, e ele fica na sobra, entendeu? Então, aí eu faço aquela perguntinha de padaria, é o único volante que o time do Comercial tem, o que ele está fazendo cobrando o lateral na ponta direita, né? Ele está de zagueiro hoje. Não, ele está de zagueiro. Oh, meu Deus. Bom, vamos para cima, vem trabalhando o Linense, carrega a bola com o jogador que é Glauco, Glauco dominou, rolou para Léo Gaúcho soltou para Bruno, vem trabalhando o Comercial, antecipa, sobe a marcação, tenta pegar a saída de bola, meu irmão, vou contar um negócio pra você, hein? O porta-mala do tal de Lobão, gente, o cara, meu Deus, o cara tá pesadaço, o volante do Linense, mas tá muito pesado, brother. O tal de Lobão, como diria Walter Abraão, né? Pra quem é mais antigo, tá gordo, hein, senhores? Caraca, que o cara tá enorme, rapaz. Ele tem dificuldade pra sair, pra dar o combate. É falta pro Linense cobrar. Spigtec, ar-condicionado, instalação, higienização, manutenção, instalação. 982-1741-92. Spigtec, ar-condicionado. Limpe lente, hidrata sua lente, desinfecta. Limpe lente é um produto Vitamedic. A venda lá na Droga Hexa. Lá vem trabalhando o time do Linense, vem pra dentro da grande área, saiu por ali com o jogador Ian Lima, firme na marcação, pega bem o goleiro Comersalino, repõe a bola em jogo. A tentativa é chegar por ali no jogador Tanque. Tanque dominou, rolou pra Shalom. Shalom se livrou da marcação, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, fez a finta, era pra ter passado, demorou muito, quando passou já era, tinha que ter feito o passe, ele demorou muito pra passar, o jogador Veigo roubou dele, sobra com o jogador Palmares. Palmares dominou, rolou para William. William já tem 3 gols, o Comercial vai perdendo por 4-1, a bola chega em Lobão. Lobão inverte a bola, vem pro lateral direito Bruno. O Leão agora, se estivesse em Palma Travassos, estaria atacando contra o gol de fundo Linense. Se estivesse em Palma Travassos, atacando contra o gol da Henrique Dumont. Comigo, você sabe onde a bola está. O Leão vem de novo, olha o Comercial, tá na entrada da grande área, chuta garoto, chuta, meu Deus do céu. Aguinaldo demorou para chutar para Filipinho, tá dentro da grande área, levou, conseguiu o cruzamento. Faltou confiança pro Aguinaldo poder chutar essa bola de frente pra grande área, João Vitor. Era pra ter chutado, demorou muito o jogador do Comercial pra chutar a bola pro gol, tava livre, tava de frente pro gol. Eu não entendo o que acontece com os jogadores do Comercial, não passou a bola e nem chutou, acabou depois dividindo com um zagueiro, perdeu a bola e ela foi pra linha de fundo em só tiro de meta pro goleiro do Linense fazer a cobrança. Futebol é com a W Sport, se você vai beber, vá de Ressaque, vai tomar com os amigos, tome Ressaque, Ressaque expulsa a ressaca de campo, Ressaque, posto colonial na Plínio de Castro Prado 475, em breve a sua loja de conveniência estará inaugurada, a primeira loja de conveniência da Avenida do Leão, a Plínio de Castro Prado. Toninho Super Atacado, é preço de atacado no varejo. Super Toninho, cada vez mais digital, cada vez mais do seu jeito, baixe o app agora e cadastre-se. Lá vem o time Comercialino, vem trabalhando bem a bola, capricha, Aguinaldo ajeitou de frente pro gol, bateu, passa sobre o arco do Linense. Luiz César com 6 minutos, o Leão voltou melhor, hein? Pro segundo tempo, Luiz César. Eu acho que o Linense tirou um pouquinho o pé, né? Tá demorando um pouquinho pra engrenar. Olha o Comercial na entrada da grande área, Filipinho ajeitou, dominou, bateu. Do gol do Comercial, escanteio pro Leão, agora capricha Leão Níger, ele vem pra colocar essa bola dentro da grande área, já tá autorizado, vamos Leão, a torcida vai com você, lá vem a bola pra dentro da grande área, subiu de cabeça, Tanque, defendeu, Reinaldo de novo. Em 3 minutos, as 2 melhores defesas do jogo. Escanteio de novo pro Leão. De novo, lá vem Níger pra dentro da grande área. Subiu de cabeça. Afasta o Linense de qualquer maneira. Aquilo que eu disse antes do segundo tempo começar, a zaga do Linense é muito fácil. Mas o Linense vem para ataque agora. Olha o contra-ataque do Linense. A zaga desvia. Uma sequência de escanteio. O Filipinho agora jogou para a linha de fundo, João. Jogou para a linha de fundo. Agora o Filipinho voltou rápido nesse contra-ataque contra a equipe do Linense. E o Reinaldo, goleiro de 30 anos, fez 2 grandes defesas agora. Ele tem 1,89m e vai mexer a equipe do Linense, Rocha. Tá saindo o número 8 da equipe de Lins, o Carlinhos com a 8 tá indo embora e tá entrando o 14, Luiz. Então o 8 tá indo embora, Carlinhos, pra entrada do Luiz, camisa de número 14, ele que tem 23 anos, é zagueiro, Rocha. Pois é, né? Que diferença, né? De Edson só pro Betão, né? Escanteio pro Linense poder Linense cobrar. Lá vem o Linense pra dentro da grande área. Se fosse em Palma Travassos, o gol de entrada da Henrique Dumont. Olha o goleirão do Leão, não achou nada. Vem o Linense pra chutar. Afasta de qualquer maneira dali o Linense. Danilo pega a bola, caiu sentado, pediu a falta. O árbitro foi na dele. João Vitor, que sequência, o goleirão Reinaldo já é o melhor goleiro do jogo, 3 minutos, 2 grandes defesas, João. É o melhor goleiro do jogo, porque quando chega a bola lá, ele consegue fazer a defesa. Já o Alex Muralha, ultimamente, nessa partida também, não, o Max Muralha, perdão, não tá indo bem, mas olha o comercial com o Aguinaldo Rocha. Tem o comercial de novo com o Aguinaldo, carregou a bola pela ponta, ele saiu com bola e tudo. Luiz César Morales, olha a diferença de treinador, né? O Edson só tá ganhando de 4-1. Ele viu que o comercial cresceu no segundo tempo, ele não teve nem dúvida. Ele mexeu no time com 6 minutos. Entra o jogador Luiz, número 14, no lugar do Carlinho. Ele tira um jogador do meio para frente e bota um jogador do meio para trás. Ele mexeu no time com 6 minutos do segundo tempo. Olha o Leão para a ponta direita. Schaller ganhou para dentro da grande área. Saiu o Reinaldo. Tira dali. Insiste o Leão agora com o Schaller. Ele colocou a bola para a ponta. Capricha, Filipinho. Ele ergueu para dentro da grande área. Para tanque. Está sozinho. Girou. Bateu. Afasta o time do Linense. Só dá comercial no segundo tempo. Agora escanteio do João Vitor. Comercial pressiona. Tenta o seu segundo gol na partida. A bola desviada pelo Glauco. Escanteio, Danilo Ribeiro nela. Escanteio pro Leão. Danilo Ribeiro vai fazer a cobrança. Lá vem a bola para dentro da grande área. Partiu, afasta a zaga do Linense de novo. Luiz César Morales. Estou tentando te chamar, mas a sequência de lances são agudas na partida. Luiz César, 7, 8, 9,50 agora do primeiro tempo e o jogo. Ele melhora com o Shailon, né? É, dentro das quatro linhas do meio campo, uma mobilidade maior, ele é mais rápido, né, que o Giovan. E aí sim, quando ele pega na bola, já faz um 2 com o Filipinho, liberou o Filipinho para flutuar entre os volantes, não tem posição fixa. E aí onde entra o que você falou, Edson, só, poxa, tô perdendo o meio campo. Tira um jogador que é muito mais habilidoso e coloca um volante cabeça de área, que vai pegar mais. E agora ele tem 2 volantes pegador, o Linense. Mesmo assim, o comercial está bem na partida. Casa de Carnes da Vila, Rangel Pestana, 1041. Domingão tem que ter picanha da Casa de Carnes da Vila. Alô, meu jovem Rubinho, alô, Tielinho, grande abraço. JLog Transportes atende 450 cidades do interior de São Paulo, 991850985. SP Telecom Vive Empresas. Rocha. É uma referência em consultoria, 40422002. Conosco, Rosinha News Web. Droga Mel tem genéricos e produtos de higiene pessoal e cosmético pelo melhor preço. Rangel Pestana, 1140. Pois não, João? Cartão amarelo para a equipe do comercial, segundo para a equipe do Leão do Norte. Danilo Ribeiro acabou fazendo uma falta em cima mais forte do uma falta mais forte em cima do 14, Luiz, e levou amarelo, camisa de número 10 do comercial, Danilo Ribeiro. Rádio W Sports, o tempo todo, a toda hora, em todo lugar, ao seu lado, junto com você. Rádio W Sports. Vem descendo o comercial de novo, a bola vem para Luan Níger. Chega por ali o jogador Glauco, coloca a bola pela linha lateral, arremesso para o Leão poder fazer cobrar. Rapidamente Níger, joga a bola já, o árbitro vai dar uma reversão do Níger. Lá vem cruzamento do lado direito, Luan Níger colocou para Filipinho, ele é pequenininho, o goleirão saiu em cima dele, jogou pela linha de fundo. Outro escanteio, se não me falha a memória, é o 5º do segundo tempo pro comercial, João. Exatamente, comercial vai chegando, os zagueiros e também o goleiro vão desviando pra linha de fundo. Escanteio pro comercial, Lucas Shalom nela. Escanteio pro Leão poder cobrar. Shalom vem pra cobrança, o Leão aperta, quer diminuir na cidade de Lins. Lá vem a bola pra dentro da grande área, pega bem o goleiro e não tem troco pra ninguém. Futebol é com a W Sports, sempre em nome de Toninho, é preço de atacado no varejo. Agrimac é tecnologia no Fiatec Budiger. Olha o Linense, vem pra dentro da grande área, cruzamento da ponta, Talarico de cabeça tira. Dava pra fazer o 5º, goleador Ian Lima. Tira a zaga do Leão, voltou, rebote, é pro Linense. Trabalha com Palmares, Palmares colocou pra Luiz. Luiz rodopiou, tudo acontece dentro do campo. Comerçarino lá na lateral esquerda. Ian Lima pedalou, procurou espaço, devolveu pra Luiz. Luiz levou a bola pra ponta direita, devolveu pra Ian Lima. Ian Lima vem pra Mário, Mário pegou. Pode fazer ali o corta-luz com um jogador Luiz, exatamente o que faz. Sai trabalhando com o Bruno, lateral direito. Insiste do lado esquerdo, time do Linense. a bola vai embora pela linha lateral. Arremesso que agora favorece ao time do Linense. O tempo de jogo são 13 minutos do segundo tempo. Não deu para girar o placar ainda não, mas agora vai dar. Lateral pro Linense, rapidamente vem pra linha de meio de campo, se quiser solta pra Glauco, zagueirão, aplicou uma finta pra cima do jogador número 8, Aguinaldo. Ele rola essa bola de novo pro jogador que é Palmares. Palmares vem no mano a mano, prendeu a bola, joga aqui pro quarto zagueiro que é Glauco, vem descendo, na verdade o jogador é Léo Gaúcho. Léo Gaúcho soltou pra Mário, diz, nossa, aí o Mário tentou do meio da rua, a bola foi quase em Penápolis. É tiro de meta para o time Comercialino poder fazer. Tempo de jogo 13:40 agora, segundo tempo. O placar tá aqui, ó. Linense. Linense tem 4. Comercial. 1 para o Comercial. Mais emoção no seu rádio. O Wilson Rocha. Futebol com emoção e credibilidade na Importa é aqui na Rádio W Esporte. E atenção, torcedor do Brasil, vamos, Leão, eu acredito, Comercial. Comercial vem trabalhando para a linha de meio de campo, capricha, Leão, vem para cima, Leão, rodopia em cima da meia da zaga, vem para o jogador que é Filipinho. Filipinho trabalha na linha de meio de campo, olha que enfiada boa, tanque, dominou, ajeitou para dentro da grande área, quem sabe vai sair mais um do Leão, é gol! Que bonito! Aguinaldo! Comerciais, eu disse, a zaga do Linense é muito fraca, apesar de estar ganhando de 4. O Leão ameaçou várias vezes e essa zaga fraca tomou uma enfiada de bola no meio dela. O Rafael Tanque botou ali Guilherme Pitbull na cara do gol no meio da zaga. Pitbull encheu a rede do Linense. Tá na rede! Guilherme Pitbull é do Leão, diminui! Diminui agora! 4 Linense, 2 Comercial, João Vitor! Que bela jogada do Comercial agora no meio! O Rafael Tanque achou o Pitbull livre na ponta direita de ataque da equipe do Comercial e o Pitbull encheu o pé de perna direita de primeira, bateu cruzado. O goleiro Reinaldo até caiu nela, mas não achou nada. Comercial diminui. Agora no placar da W Esportes. Linense 4, Comercial 2, Rocha. Vem pra cá, torcedor. Obrigado pelo carinho, torcedor. Leão diminui. Diminui, Rocha. E tem alteração no Leão. Exatamente, alteração na equipe do Comercial. Sai o número 8, Aguinaldo. Aguinaldo com a 8 tá fora e entra o número 16, Otávio, no Comercial. Luiz César Morales, tem a bola, uma zaga fraca, o Leão vai aprontar ainda, diminuiu Luiz César Morales, Pitbull e o passe, hein, no meio da zaga do Tanque, Luiz César. O belo passe, uma bela triangulação, primeiro do Filipinho com o Tanque, aí o Tanque achou, né, o Pitbull ali no meio da zaga, que chute, chutaço. É isso que a gente pede para o Comercial, né? Tem condições de fazer isso. Tá melhor na partida. Eu acho que vai sair o terceiro, hein? É, o Leão tá mais perto do terceiro mesmo. E o Otávio no lugar do Aguinaldo. Uma boa, Sassá. Já era pra ter feito antes, né? Eu tiraria o Aguinaldo no primeiro tempo. Quer dizer, eu nem levaria o Aguinaldo, né? E pra mim não é jogador de futebol, nem aqui, nem na China. Agora vão torcer, né? Tá bem, entrar bem e ajudar o Comercial. Alô, Vinícius Tófano. Grande abraço, tá perguntando, Rochinha, onde é que você tá vendo o jogo? Aí são os 30 anos de carreira, vai na experiência, viu, Vinícius? Aí, Vinícius, qualquer dia num café eu te conto que aqui é W Sports, tem alguns caminhos para poder transmitir o futebol, você nem sabe. A gente transmitiu com fidelidade, hein? Jader, grande abraço, obrigado pelo carinho do Douglas BFC. Obrigado, torcedor. Alô, Fernando Domingos. Fernando Rocha, grande abraço, obrigado. Tamo junto. Que audiência espetacular. Valeu, torcedor. Vamos junto. Alô, Bafo Chope. Alô, Man Jovem Negra. Alô, Batalhão. Vem comigo para torcer. Comercial, o time do Linense, momento bom, Luiz César, de repente, agora se o Comercial faz o terceiro, aí vira loucura, hein, Luiz César? Com certeza. Quem pede e continue achando, só que agora deu uma animada, né? O Edson só deu uma dura ali nos atletas mais perto dele ali, né? Pra não tirar o pé não, pra continuar tocando a bola, continuar marcando, enfim, se o Comercial mesmo, ele faz o terceiro gol, viu, Rocha? Lá vem trabalhando o Linense, carrega bem a bola com o jogador que é Lobão, chove lá fora e aqui dentro, grande Lobão, vem buscando de novo o time adversário, a bola vem para Palmares, Palmares recolheu, vem pela ponta direita, chifre, então o jogador do Leão passou pelo primeiro, passou pelo segundo, mas não passou pelo terceiro, firme a zaga do Leão, espreita a bola em cima de ganho. Futebol é aqui, Spigtec ar-condicionado, instalação, higienização e manutenção, Spigtec 98174192, Drogamel, pelo melhor preço, produtos, higiene pessoal e cosmético, SP Telecom é Viva Empresas, é uma referência, Viva Empresas, mais tecnologia, melhor pra você, tem cartão no jogo. Lucas Shalom. Pois não, reclamação, João. Rocha, o Lucas Shalom, camisa de número 17 do Comercial, levou cartão amarelo, ele estava reclamando bastante com o Márcio Henrique de Góes de uma falta lá no ataque do Comercial. O Márcio disse que foi na bola o jogador do Linense, o Lucas Shalom não aceitou, reclamou tanto que levou cartão amarelo. Placar W Esportes para você, placar ao vivo do futebol interior. Marília toma o terceiro do Nacional. Bem-vindos à Série A3. Nacional ganha de 3. Perde em casa e ganha de 3 do Marília. Vem trabalhando o Leão. Insistiu demais por ali. O jogador do time Comercialino acabou se dando mal. O Linense vem para dentro da grande área. Max, numa cabeçada do Ian Lima. Agora o Leão, goleiro do Leão, pegou, né, João? Agora sim, ele se posicionou bem. A cabeçada não foi tão forte assim, mas conseguiu fazer a defesa. Boa, goleirão Max Muralha. E fechou o tempo, hein? Luan Níger e o número 6. O William, autor de 3 gols, acabaram se estranhando ali. O Márcio Henrique de Góes, que é experiente, árbitro, já foi até árbitro FIFA, né? E ele tá agora conversando ali com os jogadores da equipe do Linense e do Comercial. Vamos ver o que ele vai fazer: se vai amarelar um de cada lado ou se só vai fazer os dois darem o dedinho. E o Comercial quer pressa, quer que o jogo, que a bola role rápido. Bom, Noroeste empata com o Desportivo Brasil agora. E aí o Noroeste, com esse empate, assume a liderança da Série A3 com 21 pontos. Empata o Linense, perdão, o Noroeste, 2-2, e assume a liderança isolada da competição. O bicho vai pegando, né, Luiz César Morales? Ah, o Noroeste, né, eu acreditava que poderia reverter, já está 2-2 agora. Resultado, Barretos 1-0 contra Olímpia. E esse 3-0 Nacional contra o Marília, impressionante, hein? Impressionante, a gente não, né, não consegue entender o que acontece lá em Marília com o Guilherme, o treinador, né, Rocha? Aqui, torcedor do Leão, vem pra cá, João Vitor. E aí, João? João Vitor, tem alguma alteração, alguma movimentação no banco, João? O Comercial tá olhando aí, Rocha, a movimentação no banco de reserva, os jogadores continuam aquecendo no atrás do gol do goleiro Reinaldo, da equipe do Linense. A bola tá rolando lá em Lins. Falta pro Comercial, João, já você conclui. É falta pro Leão lá na esquerda, quem sabe, Leão, libera meu grito de gol. Lá vem o Danilo, jogou pra dentro da grande área, passa pela linha de fundo, a bola vai embora. Complemente aí, João Vitor. O Comercial continua se aquecendo seus jogadores, né? Mas vamos ver aí se o Betão Alcântara vai mudar mais alguma vez ou não nesta equipe do Comercial, que tem tiro de meta agora a equipe de Lins. Com a 4-2, o Lirense vai batendo o time comercialino. Vem pra cá, torcedor. Agrimac, a tecnologia Vipal e Novatec Goodyear transforma carcaças de pneus em pneus novos e preserva o meio ambiente. Agrimac. Alô, Zé Lourenço, alô, Vitor Hugo, grande abraço, obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Lá vem trabalhando o Lirense, ele carrega bem a bola com o jogador, com Cal. Cal leva a bola pela linha de fundo. Falta pro Leão, o árbitro parou e marcou. Aqui na lateral direita é falta pro time comercialino cobrar. Tonin super atacado, é preço de atacado no varejo. Tonin, preço de atacado no varejo. Alô, rapaziada do Tonin, alô Jean lá no Simeone. Alô Marquinhos aqui na Castelo Branco. E posto colonial, qualidade que o seu carro merece. Todo dia 11 da manhã, o melhor programa esportivo. Isso mesmo, torcedor. Tudo sobre o comercial, todo dia. 11 da manhã na Rádio W Esportes, no Facebook W Esportes News, no YouTube W Esportes News, no Rádios Net, também no portal W Esportes. Vem descendo o Leão, ainda dá tempo, ultrapassamos a metade desse primeiro tempo, já estamos com 23:49 agora. O Leão vem trabalhando por ali com o jogador Filipinho, deu costas para o adversário e tocou para Talarico. Talarico pode rolar essa bola aqui para o jaqueta número 5, que é o Guilherme Pitbull. Pitbull vem rodando a bola, joga para Níger. Se quiser, tem o Otávio ali na linha de meio de campo, apertado na marcação, a bola vem para Vitor Hugo. Vitor Hugo devolveu a bola para a linha de meio. Quem vem para bater na bola é o Guilherme Pitbull, arma lançamento de 54 jardas lá para a ponta esquerda. A tentativa era chegar por ali para o jogador do time comercialino. Chegou primeiro que ele, o jogador do Leão. Vem se mandando o comercial, Danilo Ribeiro vem brigando muito. Otávio jogou para dentro da grande área. Olha o Leão, bateu! A bola vai embora, a linha de fundo, João Vitor. Otávio de fora de área, arriscou o menino Otávio, João. Arriscou, né? Tava de frente pro gol, ele pegou de perna esquerda, pegou forte, mas a bola subiu muito. O Luan Níger reclamou, queria o passe pra ele, mas na lateral direita pra poder fazer o cruzamento pro tanque. Mas o Otávio arriscou, bola pra fora, tiro de meta pro Lilense. Rádio W Sports, o tempo todo, a toda hora, em todo lugar, ao seu lado, junto com você. Rádio W Sports. Descendo o Leão agora com o jogador que é Chalo. Lá na ponta ele já estava impedido. Houve a falta, mas o jogo já estava parado. Ele já estava absolutamente impedido. Ressaque, se você vai beber com os amigos, tome Ressaque. Ressaque à venda em todas as drogarias do Brasil, em Ribeirão Preto, na Droga Hexa. Assine o jornal Tribuna de Ribeirão. O jornal com coragem e verdade. Tribuna de Ribeirão, as principais notícias de Ribeirão, do Brasil e do mundo. 3632-2200. Olha, o Leão vem de novo pra dentro da grande área. Quem sabe o terceiro, Reinaldo! O Leão tá mais perto do terceiro, João Vitor! Tá chegando, né? Só dá comercial. O Max Muralha fez apenas uma defesa neste segundo tempo. Comercial vai apertando a equipe de Lins, buscando o terceiro gol para aí sim tentar o empate, mas o Reinaldo vai salvando o Linense do terceiro gol, Rocha. Vem pra cá, torcedor. Alô, Rubinho, da Casa de Carnes da Vila, grande abraço, Rubinho, tamo junto, vamos junto. Alô, Fernando César Bononi, grande abraço, obrigado pelo carinho. 4-2, vai vencendo o Linense, o comercial busca o terceiro gol. Alô, Fernando, grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Alô, Sadi Catani, obrigado, Gui Vieira. Alô, Boris Goma 9. Um grande, tá dizendo aqui que acho que ele contratou o técnico errado. Tinha que ter contratado o Morales. O tá dizendo o Roma 9 aqui, José Eustáquio Silveira, Rui Rossi. Aí aqui o Fernando, o Rochinha não quer falar o placar. Claro que eu falo o placar e falo a toda hora aqui, Fernando. Um grande abraço, Alexandre Ferreira. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vem trabalhando outra vez o time comercialino. Joga essa bola pra ponta, quem sabe? Capricha, Niger. Jogou pra dentro da grande área. Vai pintar o terceiro do comercial, Reinaldo! Não é possível, fecha o gol, Reinaldo! A defesa do Linense deixa passar tudo, mas o goleirão não deixa passar nada, João Vitor! Defesaça, queima-roupa do Guilherme Pitbull, chutou forte, espalmou escanteio, Luan Níger nela! Níger vai fazer a cobrança, Leão capricha, se fizer o terceiro aí vai virar loucura. Lá vem cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça por ali o jogador tanque. Vem o goleiro, pega firme, Luiz César Morales, o Linense O Comercial vai para cima, passando praticamente um tempo inteiro dentro do campo do Linense. O melhor em campo, tirando o William, dois golaços e três gols da partida, é o Reinaldo. Tá fechando o gol, fechou duas bolas importantes no primeiro tempo, né? E agora no segundo, três bolas importantíssimas. Só que as bolas importantíssimas agora, nesse segundo tempo, são muito mais, eu vou dizer, com mais moral do que o William, que, né, pra você votar aí o melhor em campo, porque ele tá deixando o Comercial com dois gols somente, né? O Comercial era pra estar no mínimo três gols já, era pra estar uns 4-3 já, pra tentar, ia tentar, faltando 5, 10 minutos, um empate, né? Não, 15 minutos ainda tá faltando. Então o Comercial tem que continuar nessa pegada, né? Continuar atacando. Agora, eu temo o contra-ataque. O contra-ataque do Linense, não só do Linense, mas todos que jogam contra o Comercial pode ser mortal. E aí eu temo nesse contra-ataque. Tem que estar ligado, tem que ir no ataque agora, o Comercial vai e mata. Não fica perdendo gols, né? Jogo tá parado por quê, João Vitor? Tá parado porque o lateral esquerdo do Comercial, Felipe Santana, tá caído no gramado. Ele tá sentindo ali a costela, o jogador da equipe do Comercial, ainda sem movimentação de alteração. Ainda o departamento médico do Comercial não informou se vai ter condições de jogo ou não o Felipe Santana, mas ele vai se levantando devagarzinho. Lateral esquerdo, número 6, já de pé, vai ter que sair. Comercial vai ficar momentaneamente com 10, Rocha. Vem pra cá, torcedor, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, torcedor. Aqui são 30 minutos agora, 30 minutos desse segundo tempo, o jogo tá parado. Sem Limpide, Limpilente hidrata sua lente. Se você usa lente de contato, usa Limpilente. Limpilente é um produto Vitamedic, posto colonial, com combustível com qualidade. Em breve lançando, inaugurando a sua loja de conveniência na Plínio de Castro Prado. Rivertec é tecnologia em manutenção de computadores e tablets, notebook. Rua Japura 565, Rivertec. Assine o jornal Tribuna de Ribeirão, a notícia com verdade e coragem. Jornal Tribuna de Ribeirão, assine 3632-2200. O Leão insiste, persiste, vai pra cima. Agora vamos chegar a 30 minutos desse segundo tempo. O Leão busca mais o terceiro gol. O time do Linense apagou no segundo tempo. Defesa frágil. Vem trabalhando por ali o jogador que é Lucas Shalom. Ele se livrou do primeiro. Tem que passar a bola, tem que soltar a bola. Shalom. A bola vem aqui pro quarto zagueiro. Vitor Hugo hoje joga na posição de quarto zagueiro. Volou pra Níger. Níger vem trabalhando em profundo essa bola. Quase passa para o jogador Otávio, ele estava na beirada do campo. Arremesso para o time do Comercial fazer. Foi feito, Danilo dominou a cobrança, foi feito por Níger. Níger rolou para Pitbull, Pitbull agora para Felipe Santana. Olhou para dentro da grande área, preferiu curtir a bola na linha de meio de campo para Danilo, meteu três dedos nela. A bola vem para Otávio, é pelo chão, Leão. E na tentativa de recuperar a bola, Otávio joga pela linha lateral. Tempo e placar. W Esportes, líder absoluta de audiência nos jogos do Comercial e do Botafogo em Ribeirão Preto. É só conferir com líder absoluta nas transmissões de jogos do Comercial e do Botafogo e nos programas às 11 horas da manhã. Quase 2 milhões de visualizações estamos fazendo agora, um pouquinho só. Estamos com 1 milhão 917 mil visualizações em menos de um ano. 1 milhão, você imagine os clientes da W Sports que tem aí os seus banners, que tem aí as suas publicidades sendo ouvida por quase 800 mil ouvintes em todo o Brasil. É a força da internet. Olha, o Leão vem com Felipe Santana, jogou para dentro da grande área. A zaga do time adversário tirou a bola, vem para tanque. Ele se posicionou, protegeu a bola, três em cima dele, ele não entregou não. Olha o cruzamento para dentro da grande área, tirou o time do Linense, João Vitor. O Comercial vai insistindo, persistindo como pode, como quer. Mas a equipe do Linense no contra-ataque. Olha o Linense, Rocha. Vem o Linense pra dentro da grande área. O Leão não pode tomar o quinto gol. Agora cá pra nós, hein? Pra mim é visível que se a defesa do Linense é fraca, e eu tô vendo isso claro, O time do Linense cansou, Luiz César Morales. Demonstra cansaço. Agora o Ian Lima foi atrás da bola, não conseguiu chegar. O lateral esquerdo, William, que tem 3 gols, não teve força para jogar a bola para dentro da grande área, ela ficou no meio do caminho. O time do Linense está bastante cansado em campo, o time todo, Sassá. Também concordo com você, Rocha. Cansou o Linense. Cansou e muito o Linense. Tá tocando de lado. Sabe aquele famoso tocar de ladinho para passar o tempo? O Comercial precisa aproveitar. E o Comercial tá correndo. A preparação física do Comercial não tem nada a reclamar. Tá correndo e muito, né? É que também a zaga do Comercial deixa a desejar, né, Rocha? Você viu esse contra-ataque, mais um, né? O Talarico, né? Sempre correndo atrás, enfim. É triste ver essa situação do Comercial hoje, 4-2. Por mais que o Comercial melhorou bastante, tá atacando, tá perdendo os gols, mas a zaga do Comercial também deixa a desejar, viu, Rocha? Spigtec ar-condicionado, instalação e higienização, telefone 982-17-41-92. Vai embora aos 30 minutos, vamos para 34 alterações aí no time do Linense, né, João? Exatamente, Rocha. Agora o técnico Edson só dá uma aliviada no seu ataque, coloca gás novo. Sai o número 9, Ian Lima, ele que marcou um gol nessa partida. Ian Lima com a 9 tá fora, e o 18, Rodolfo, atacante, entrou na equipe do Linense. Saiu 9, Ian Lima, entre o 18, Rodolfo, e o Romarinho. Romarinho também está dentro no lugar 11, Cal Rodrigues. O Romarinho tem a camisa 16, então sai o 11, Cal Rodrigues, e entra o 16, Romarinho, Rocha. O Edson só está vendo o mesmo jogo que a gente, né, Sassá? Está trocando porque o time dele cansou, né? Exatamente, faltando aí 34 minutos, faltando 10, 12, 13 minutos, né? Ele vai realmente segurar, troca 6 por meia dúzia. Entra o atacante no lugar do atacante e sai um meia, entra outro meia. Só que descansado, né, Rocha? Ele vai tentar dominar essa partida, acabar com o toque de bola, segurar, ter a posse de bola. Agora o Comercial tem que aproveitar. Não tem que ter mais esquema tático agora. É raça, pura raça, e acabou. Depois do jogo do Comercial tem Titãs, Legião Urbana, Raul Seixas, Ira, o melhor pop rock. Quando não tem futebol na W Sports, tem música. Rádio W Sports tem música pop, tem rock e tem futebol. Tudo que você gosta em um só lugar. São 17, atenção torcedor do Brasil, agora são 18 horas e 44 minutos, o tempo de jogo. Vamos para 35 agora. Lá vem o Linense, trabalha com o jogador que é Rodolfo, ele soltou para Romarinho, a bola vem para dentro da grande área. Olha o recuo do Talarico, ai meu Deus do céu, ai Jesus. Olha o Leão, atenção torcedor do Brasil, eu tô achando que vai pintar o terceiro gol do Leão. Capricha, olha que soltada de bola boa para a ponta. Otávio jogou pra dentro da grande área, cortou, vai pintar o terceiro do Leão, é gol, é gol, é gol! É o terceiro! É o terceiro! É o terceiro! 3 para o Comercial, 4 para o time do Linense. Saída de bola para o Linense. Comercial tenta pegar essa bola. Capricha, Leão. Capricha, Leão. Capricha, Leão. Agora vai. Entregou errado o Linense. Soltou para Filipinho. Passou por Sairo. Vai pintar o quarto. Capricha, Leão. Bateu. É gol! É o quarto gol do Leão! Gol! O empate! O empate! Tanque! Tanque! Tanque! Faz o quarto gol no time comercialino. Em 10 minutos o Leão faz 3 gols. Em 3 minutos o Leão faz 2. empata num jogo histórico para ser lembrado para sempre. Tudo igual no placar. 4 para o Comercial. Tava perdendo de 4-1. 4 para o Lirense. Um jogo para ser histórico no confronto de Lirense. Um jogo para ser histórico no confronto do Leão. Tava perdendo de 4-1. Agora empata o Leão. Tá tudo igual no Gilbertão e Lins. 4 para o Lirense, 4 para o Comercial. Mais emoção no seu rádio, o Wilson Rocha. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. Rádio W Sports. O detalhe do gol, João Vitor! Não deu nem tempo de terminar a narração do terceiro gol. O Comercial já logo em seguida marcou o terceiro. E agora o Comercial empata a partida num jogo, eu diria também, histórico. Na cidade de Lins, o Comercial perdia por 4-1. E em 2 minutos fez 2 gols. O Leão empata 4-4 agora na cidade de Lins. Os jogadores do Linense não acreditam, estão incrédulos na partida. Comercial foi valente, conquistou o empate, agora tem que segurar. Caiu no gramado Felipe Santana, não vai ter condição de jogo. O lateral esquerdo do Comercial já pediu para sair. Agora, o detalhe do gol são os 2 gols, né, Rocha? O Comercial conseguiu um feito aí que já tinha feito na cidade contra em Mirassol contra o Votuporanguense. Marca 2 gols, um em seguida do outro. E agora faz isso em Lins. Tem que segurar o resultado. 38 minutos do segundo tempo. O Leão busca o empate, Rocha. César Morales, o jogo tá parado. Que jogo é esse que a W Sport está transmitindo, Sassá? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, que doideira, né? O jogo passado, não no Comercial, aqueles pênaltis do Botafogo, e hoje, jogo histórico até agora, 4-4. E se tiver nessa pegada, o Comercial merece fazer o 5º gol, hein, Rocha? Escanteio pro time do Linense, atenção torcedor do Brasil, partiu a cobrança de escanteio, pega firme goleirão, olha o Leão, armou contra-ataque, vem pro 5º gol, tanque, passou, abre o compasso, o jogador do Linense tira dali, o Comercial tava perdendo por 4-1, agora tá 4-4, vai. Mais um capricha, Leão. Olha o Shailo, tá dentro da grande área, vai em busca do 5º. Acertou, dominou, cruzou. Afasta, Lobão. Rocha. Tira dali, pois não, João. Detalhe, quem tinha que estar ali era o Rafael Tanque, mas ele tá sentindo a posterior da coxa direita. Ele colocou a mão atrás da coxa. Jogador Rafael Tanque, artilheiro do Comercial na temporada com 7 gols agora. Tá sentindo a posterior da coxa, o número 9 do Leão. 4-4 num jogo histórico. Microfone na mão, 4-4, um jogo histórico em Lins, pois não, Sassá? Detalhe importante, Filipinho traz a responsabilidade para ele, belíssimo passe no 3º gol, para o Otávio mesma coisa, é isso que nós pedimos para esses jogadores, trazer a responsabilidade, vocês, tanto Otávio, Filipinho, Pitbull, tem condições de fazer um bom futebol, Rocha. E aí, o Comercial engrandece, cresce com esses jogadores. Quando eles estão abaixo, o Comercial está abaixo. Quando eles melhoram, né, o futebol, o Comercial melhora. Jornal, Tribuna de Ribeirão, jornal com verdade e coragem. Assine 3632-2200. Agrimac é tecnologia, Vipal e Novatec Goodyear transforma carcaças de pneus em pneus novos. Agrimac é tecnologia. Agrimac, pois não, João Vitor? Mexeu o Comercial, sem condições de jogo. Felipe Santana saiu machucado e entrou o número 14, Derek, no Comercial. Então, Felipe Santana com a 6 está fora. 14, Derek entra na equipe do Leão. E o Rádio W Esportes, líder de audiência nas transmissões de jogos do Comercial. Quase 2 milhões de visualizações em menos de um ano. Os patrocinadores estão absolutamente felizes. Audiência em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba. Aqui tem falta pro time do Linense. Se liga, torcedor do Leão. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Daí bola. Cobrança pra dentro da grande área. Sai, sai, sai, sai. Bola lá, vai embora. Tira dali, afasta a zaga do Leão. Pois não, Luiz César? O detalhe importante, Rocha, que o Danilo vai pra lateral esquerda agora, né? Infelizmente, ele tá no meio ali fazendo cobrindo o volante junto com o Pitbull. Deu uma recuada, né, o Betão Alcântara nele, mas agora, infelizmente, o Felipe saiu e o Danilo vai para a lateral esquerda. Que bom saber que você que está conosco, a maior audiência da Rádio W Sports em Ribeirão Preto, a segunda maior audiência está na capital paulista, a terceira maior audiência é Campinas, a quarta maior audiência é no Rio de Janeiro, a quinta maior audiência é Belém do Pará e a sexta é Belo Horizonte. De Ribeirão Preto para um Brasil inteiro de audiência, tem alteração time comercialino, João? Exatamente, é o número 6 Santana e entrou 14 Derek. 6 Santana saiu e 14 Derek entrou no comercial. Que bom saber que você que está conosco, torcedor, aqui o jogo está parado. Vamos, Leão. Já que você fez 3, eu quero mais um. Quando a bola rola, a equipe W Sports dá um show de transmissão e informação. Rádio W Sports. 42 minutos agora, tempo de jogo. Torcedor, vem comigo. Em nome de JLog Transportes, atende 450 cidades do interior de São Paulo. SP Vivo Telecom, Vivo Empresas, 40422002. Para Casa de Carnes da Vila, Alô Rubinho, Rangel Pestana, 1041, Droga Mel. Também na Rangel Pestana, 1143. Spigtec, ar-condicionado, instalação e higienização. Limpe lente, hidrata sua lente de contato. O placar do jogo está aqui, um jogo incrível. Linense estava vencendo o comercial por 4-1, Linense 4. Comercial! E o comercial em 10 minutos marcou 3 gols e em 3 fez 2. Tudo igual, 4-4 em Lin. Mais emoção no seu rádio, Wilson Rocha. Rádio W Sports, o tempo todo, a toda hora, em todo lugar, ao seu lado, junto com você. Rádio W Sports. 44 minutos, agora tem que se segurar a essa altura do campeonato. Luiz César Morales, o empate tem sabor de vitória, né, Sassá? Nossa, com certeza, já para na churrascaria, aquela que o João Vitor fechou lá aquele dia, comeu 80 bananinhas, já realmente, né, estraçalha para apoiar esse time, segura, fecha a casinha, coloca o Danilo Chiara, Demir Chiara, Zé Lourenço, tudo lá atrás. Olha o Linense no finalzinho do jogo, trabalha pela ponta direita, jogou com Romarinho, Romarinho para Rodolfo, sai daí, bola seca comigo, torcedor, quem passa o pé sobre a bola é o jogador Romarinho, lá vem bola para dentro da grande área, sai daí, bola, olha o Linense, espremeu a bola, foi para a linha de fundo, Mário correu atrás dela, saiu com bola e tudo, Edson Teigo, e tome sofrimento pro torcedor do Leão, escanteio pro Linense, 45 segundo tempo, João. Exatamente, agora o Linense vai com tudo pra cima buscando o quinto gol, o gol da vitória pro time de Lins, tem escanteio, vai se encaminhando pra ela, camisa de número 6, William na bola. Seca comigo, torcedor do Leão, seca comigo, Rádio W Sports, líder de audiência, tá secando o jogador do Linense, sai daí bola, sai. Escanteio vem pra dentro da grande área, passa por todo mundo, mas sobrou pra Lobão, o volantão ajeitou, dominou, afasta Talarico. Olha, o Leão vai agora pro contra-ataque, não, Otávio, ele tropeçou na bola, tá com muita vontade e tropeçou na bola, linha lateral, arremesso pra ser cobrado, o William, autor de 3 gols no jogo de hoje, isso mesmo, o Leão tava perdendo o jogo de 4-1, agora empatou 4-4, João, e placa de acréscimo, por enquanto nada, né, João? Olha o Linense, vem pela ponta direita com o jogador que é Luiz, olhou, dominou, fez a finta, passou no meio de 2 jogadores, falta nele! É isso aí, Leão! O Apolo, o jogador, é falta lá na lateral esquerda, João Vitor! Falta na lateral esquerda, agora o Linense vai com todo mundo lá pra dentro, o comercial também, inclusive o Rafael Tanque, atacante, tá voltando pra ajudar lá dentro da grande área. 46 minutos, falta pro Linense, vem bola na área do Leão. Bola na área do Leão, eu vou botar a torcida, cadê a torcida do Leão? Agora eu vou botar a torcida do Leão, porque eu preciso dessa torcida no finalzinho do jogo. Tem que tirar essa bola daí agora. A torcida do Leão, vem comigo. Finalzinho de jogo. É, falta pro time do Linense poder cobrar. Sai daí, bola, o Linense tem falta na lateral da esquerda do Leão. Já fomos para 46,5 agora. Vamos. Atenção, torcedor, que demora para cobrar essa falta aí, hein? Que demora para poder cobrar essa falta. Que é bom pro comercial, vai embora o tempo. 47 agora. Lá vem a falta para dentro da grande área. Está na lateral esquerda. Se fosse em Ribeirão, gol de entrada da Henrique Dumont. Cobrança de falta, sai daí, bola, tiro comercial. Afasta de qualquer maneira o perigo. Tenta o comercial no contra-ataque. Tira dali no meio do caminho. Afasta por ali o jogador Palmares. Tava desenhado o contra-ataque do Leão, né, João Vitor? Tava sim, por duas vezes o Felipinho tentou dar o passe, mas por duas vezes tava lá o Palmares pra poder rebater a bola. E o Vitor reclamou de falta no contra-ataque do comercial. O juizão parou a bola agora. Falta marcada intermediária de defesa do comercial. Toninho super atacado, é preço de atacado no varejo, é Toninho, preço de atacado no varejo. Rivertec Informática, tecnologia e manutenção em computadores. Posto Colonial na Plínio de Castro Prado, alô Celso Scorsolini. 48 agora, pode acabar, seu juiz, o empate tem sabor de vitória. O Leão estava perdendo por 4-1, empate em 4-4, o tempo vai embora, quem sabe esse essa boa partida do Leão não otimize daqui pra frente. O Leão tem 4 pontos a mais que o Batatais agora, que está na penúltima colocação. O Leão continua na última linha antes do rebaixamento, mas agora abre uma diferença de pontos boa, hein? 4 para o Batatais, estão faltando 4 jogos. Olha o Linense, vem descendo com o jogador Luiz Gomarinho, ergueu para dentro da grande área. De cabeça o jogador Rodolfo coloca pela linha de fundo, João Vitor. O Rodolfo subiu ali junto com os zagueiros da equipe do comercial, ele conseguiu acertar a bola para a sorte do goleiro Max Muralha. Essa bola foi direto para a linha de fundo, agora ele não tem pressa nenhuma para cobrar o tiro de meta. O Leão conquistou o empate 4-4. Todo dia tem notícia do comercial às 11 horas da manhã na W Esportes. Não esqueça, às 11 da manhã, todo dia no Facebook, no YouTube, Rádios Net, no site W Esportes. Todo dia, 11 da manhã, tem notícia da W Esportes para você. Um grande abraço, W Esportes. Quase 2 milhões de visualizações em menos de um ano. Obrigado pela liderança, torcedor Comercialino e torcedor do Fogo. Atenção para as duas torcidas de Ribeirão. Nosso muito obrigado pela audiência. Vamos, Leão. 49. Quanto vai esse jogo aí, João Vitor? Acredito que deu pelo menos mais 5 minutos, viu, Rocha? Mais 5 minutos, mas eu quero a torcida do Leão comigo nesse finalzinho. Eu preciso dessa torcida. Juizão, pode acabar. Pode acabar, juizão! Acabou! Jogadores do comercial se ajoelham no gramado. Estava perdendo de 4-1. Recuperou as suas forças. Empata um jogo que estava como perdido. Empata um jogo que estava com uma cara de goleada para o time adversário. Jogadores do comercial, Níger está ajoelhado no gramado. Outros jogadores do comercial também se ajoelham no gramado. Termina um jogo histórico para o Lins e para o comercial. Luan. Fim de papo, João Vitor, 4-4. Fim de papo no estádio Gilbertão, na cidade de Lins. O comercial conquista o empate. Essa imagem é simbólica. A pressão que os jogadores do comercial têm sofrido da sua torcida, também da diretoria. E o Luan Níger, que já está no comercial há mais de um ano, jogou toda a temporada do ano passado, ajoelhado, agradecendo este empate. Que para se classificar não foi tão bom assim. O comercial precisa de vitórias. Agora, pensando em fugir da zona do rebaixamento, foi um ótimo resultado. O comercial coloca agora 4 pontos à frente da equipe do Batatais. O Leão do Norte empata o jogo em 2 gols, um atrás do outro. Marcou o terceiro, teve um intervalo de tempo e depois não deu nem tempo do Rocha terminar a narração do terceiro, que o comercial já marcou 4 com o Rafael Tanque, artilheiro dessa equipe. E no fundo também ali todos os jogadores, todo mundo conversando. A pressão, Rocha, ela é muito grande nessa equipe do comercial. O comercial vai lá, os atletas se abraçam, vão se reunir dentro do gramado para poder rezar e poder agradecer a este empate conquistado no finalzinho. Mostra aí união deste elenco, é importante. O Betão Alcântara tá falando, tá conversando. Guilherme Pitbull, líder deste elenco, capitão da equipe de hoje, está no centro do gramado, conversando com seus companheiros. Este empate conquistado por 4-4. Comercial se livra um pouquinho, respira em relação à zona de rebaixamento, mas ainda tem um caminho árduo para tentar conquistar o G8. Vamos ver qual vai ser essa temporada aí do Comercial, que no próximo jogo já vem para a cidade de Ribeirão Preto para enfrentar a equipe do Rio Preto, Rocha. Próximo jogo do Comercial em Ribeirão, segunda-feira, 5 horas da tarde contra o Rio Preto. E o Leão precisa mais uma vez da vitória. Comercial empata, o quarto empate nesta temporada do Leão do Norte. Hoje conquistado contra o Linense, Rocha. Futebol é na W Esportes. Obrigado pelo carinho, torcedor Luiz César Morales. Espetáculo, hein? Assim, claro que a gente queria uma vitória, mas a reação foi muito legal do Comercial. Foi uma reação, mas vocês estão comemorando, pô. A reação, a gente está comemorando a reação do futebol, na verdade, não é? E o Comercial não ter tomado uma goleada, porque eu acho que desmoraria todo um trabalho feito pela diretoria, né? O Comercial segue vivo na competição, pois não, Sassá? Com certeza, Rocha, tem que ser valorizado sim o que esse Comercial mostrou no segundo tempo, tá? No finalzinho cansou também, né? Cansou o Pitbull, cansou o Filipinho, cansou o Tanque, né? Cansou o Danilo lá na lateral esquerda, todo mundo saindo extasiado. É jogo a cada 2 dias, é jogo a cada 3 dias, né? Ah, mas o Linense investiu mais que o Comercial, né? No primeiro tempo, horroroso, escalação errada do Betão, né? E aí corrigiram no segundo tempo, demorou para tirar o Agnaldo, né? E aí o Comercial melhorou, foi para cima, o Linense cansou. Vamos valorizar o preparo físico do Comercial, valorizar imensamente, né? Atropelou o Linense no segundo tempo, por mais que o Linense teve uma ou duas chances, mas o Comercial teve muito mais chances, muito mais. O Reinaldo foi o segundo melhor em campo. Eu colocaria o William como 3 gols, não tem como não dizer o William melhor em campo. E o Reinaldo como segundo, né, melhor em campo. Mas aquilo que eu disse no comentário, Rocha, o Comercial melhorou porque Filipinho melhorou, o Otávio melhorou, né, o próprio Pitbull melhorou. Então esses jogadores que estão carregando o Comercial. Quando esses jogadores estão abaixo, o Comercial cai. Quando esses jogadores começam a jogar, começam a mostrar futebol, começam a trazer responsabilidade, o Comercial cresce. E aí terminou 4-4, Rocha. Bom, só vou falar um negócio aqui, viu, meu? Todo mundo sabe aí quanto tempo eu tô aí, e eu expresso aquilo que eu penso sempre com muito respeito. Desculpe, eu não vou dar o crédito desse empate pro treinador do Comercial. Hoje eu não vou dar. Ele ficou sentado no banco o tempo inteiro. Ele não ficou na beira do gramado. Ele não entusiasmou o time. Ele ficou sentado o tempo todo no banco. Essa reação de hoje, eu falo que é dos jogadores do Comercial. A reação não é do treinador. A reação hoje foi dos jogadores. Foram eles que iniciaram a reação para cima do Linense. Vi um técnico sentado num banco, agora no final, quem tomou a palavra na roda foi o Pitbull, que acabou fazendo 2 gols, mas o técnico muito apático, era para ter mexido no primeiro tempo, não mexeu, escalou mal para caramba. Eu não vou dar crédito de jeito nenhum para o técnico do Comercial hoje, o meu crédito total será para os jogadores do Comercial. Eu disse aqui, quem estava acompanhando a nossa transmissão, antes de começar o primeiro, segundo tempo, eu falei, gente, a defesa do Linense é uma baba. Eu disse antes da bola rolar no segundo tempo. Se o Comercial apertar, usei a seguinte expressão, se o ataque do Comercial, se o Comercial apertar essa defesa, ela vai confessar até o que ela não fez. Dito e feito, a baba do Linense, a zaga do Linense é aquilo que eu falei antes da bola rolar. Uma baba. Eu já tinha visto isso no primeiro tempo. O Comercial chegou uma vez só e fez um gol. Chegou 2 vezes, a zaga bateu cabeça. Se o Comercial se acertasse, ele poderia fazer um resultado melhor. Fraquíssima a defesa do Linense. Fraquíssima. e o Comercial mais uns 5, 6 minutos, era muito provável que o Comercial pudesse, inclusive, virar essa partida. Já não tinha mais força o time do Linense. Já não tinha mais pernas o time do Linense. E uma defesa extremamente fraca, não é, é um ponto só que o Comercial ganha. Só que é um ponto precioso para quem está escapando da zona do rebaixamento. E mais do que isso, não é só o resultado de 1-1, é a motivação que o elenco encontra para o próximo jogo. E aqui, como o futebol da W Sports é interativo, já temos os resultados e a classificação para você. Vamos lá, você que está acompanhando, porque a W Sports é uma rádio com imagem. Na tela, é por isso somos líderes de audiência nos jogos do Comercial e do Botafogo. Quase 2 milhões de visualizações na internet em menos de um ano. Tá na tela. Aí, para você, torcedor, a gente vai colocar os resultados. Aí está, João Vitor Cristóvão. Atenção, tem ali um errinho para a gente poder ficar de olho. Luiz César Morales, a gente já vai mostrar a sua manchete para o seu comentário daqui a pouco. Pois não, Luiz César. Com a raça, e concordo com você, os jogadores, a raça, determinação, pegada, né? Respeitando o adversário, mas indo para cima, colocando em prática o que ele sabe fazer, o futebol, o Comercial conseguiu o empate 4-4, Rocha. Tá na tela, João Vitor Cristóvão, a rodada do Campeonato Paulista da Série 3 da W Sports, é uma rádio com imagens. Exatamente, Rocha, resultados aí sendo atualizados já, né, todos os resultados dessa Série 3 terminados. A equipe do Batatais perdeu em casa pro Bandeirante Birigui 1-0, O Votuporanguense, perdão, venceu a equipe da Penapolense por 3-1. O Votuporanguense 3, Penapolense 1. Penapolense já rebaixado praticamente, virtualmente, eu diria, para a série A Bezinha do Campeonato Paulista. O Capivariano empatou com Primavera em 1-1. Rio Preto 2, São José também 2 na cidade de Rio Preto. E esse jogo também é 3-1 para a equipe do Barretos contra o Olímpia. O Comercial 4-4, esse jogo que você ouviu aqui na Rádio W Sports. O Marília, na verdade agora o Noroeste empatou em 3-3 com o Desportivo Brasil, jogão de bola também. 3-3 Noroeste Desportivo Brasil, esse jogo na cidade de Bauru. E aí o último resultado, a equipe do Marília perdeu por 3-0 para a equipe do Nacional. Acabou terminando 3-0 essa partida. O Marília perdeu pro Nacional em casa, Rocha. 3-0 pro Nacional na cidade de Marília. Galera que tá lá no YouTube, obrigado pelo carinho. Alô, Alexandre Mica. Jogo para dar moral. Alô, José Antônio Barbosa. Até que enfim. Deveria ter ganhado, mas vamos ver se agora reage. Vamos, não acredito. Alô, Éder Maciel Caetano. Esse é o Leão do Norte. O Mica está aqui. Guilherme Pitbull. Deve ser eleito o melhor em campo por nós aqui, eu tenho impressão, hein? O Mica está aqui, um grande abraço. Esse jogo me fez lembrar um empate contra o Corinthians de Prudente. Mas aquele time lá nem se compara com esse. Eu era repórter naquela época, eu acho, hein? O Vinícius Tófano, nunca critiquei. Alexandre Vi, dali Leão do Norte. Dali Comercial, Adriano Silva. Um grande abraço, Thiago Santos. Obrigado pelo carinho. Alô, Ítalo Brasileiro, um grande abraço, obrigado aí pelo carinho. Alô, Fabiano Realino, se virar, sobe, histórico, é isso que a torcida quer, é raça, amor à camisa, mesmo que perca. Tá aí a galera do Comercial se manifestando nas redes sociais, uma bela audiência no Face, no YouTube, Rádios Net também, bombando para você na tela. Luiz César Morales, alguns resultados aí te surpreenderam, Luiz César? Ah, esse do Nacional, né, Nacional e Marília. Impressionante, né? 3-0, é isso mesmo, né? 3-0, cara. Que tá de brincadeira esse Marília, hein? Hã? Ah, rapidinho, vou acabar esquecendo. O Tomate jogou no Comercial, goleiro, Tomate, tá lá em Moeda, pertinho em Belo Horizonte. Ah, tá falando pra gente passar umas férias, já viu onde que é? Lá naquela serra, ali perto de Belo Horizonte, coisa linda. Tomate, se tivesse num gol hoje, não tomava nem 3 gols o Comercial hoje, tá, Tomate? Um forte abraço pra você. Então, 3-0 Nacional, eu acho que foi o resultado mais, né, assim... impressionante, porque o Marília em casa não era para ter perdido. Agora, Linense Comercial 4-4, resultado, né, imprevisível, mas nem no, você apostando aí, mais de 3 gols, menos de 3, não, ninguém ia, né, imaginar que ia ser um 4-4. E o Noroeste, né? O Noroeste 3x3, né? 3x3, saiu perdendo. Jogão de bola, hein? Saiu perdendo, virou. É, virou não, acabou empatando, depois tomou o terceiro e aí empatou. Esse Noroeste também, né? Mesmo assim, tá praticamente líder, classificado, ele e o Votuporanguense, né, Rocha? Bom, que espetáculo ali então, hein? Olha no clássico regional, Barreto socou 3x1 para cima do Olímpia. E agora? Agora é a classificação aqui em nome de Ressaque. Vai beber com os amigos, vai comemorar nesse domingão. Ressaque, Ressaque, Ressaque, Ressaque. Olha, não vai passar vergonha não, hein? Ressaque, limpe lente, hidrata seus olhos, desinfecta e protege. Para cuidar bem dos seus olhos, limpe lente. Agrimac é tecnologia, Vipal e Novatec Goodyear. Sempre em nome de Posto Colonial, combustível com a qualidade que seu carro merece. Assine o Jornal Tribuna. Está na tela a classificação. Num trabalho de João Vitor Menezes. Está na tela. É tudo que a torcida do Comercial quer ver. Conta aí para mim, JVO. Classificação do Campeonato Paulista da Série 3, Rocha. Está aí para você, torcedor, acompanhar. O Linense, na verdade, no Noroeste, que empatou em casa em 3x3, tem 21 pontos. Votuporanguense, segunda colocada do campeonato, com 20 pontos. Linense, terceiro, com 18. Linense deixou de somar dois pontos importantíssimos, vencia por 4x1, levou um empate. O Marília, que perdeu em casa, está na quarta colocação, com 17. Barretos, olha o Barretos, em quinto colocado, com 17 pontos na competição. O São José, que depois também que trouxe o Renato Peixe, deu um salto na tabela. O São José, com 17 pontos, sexto colocado. Nacional de São Paulo é o sétimo com 16. E o Primavera, que caiu um pouquinho de posição, oitavo colocado, com 16 pontos. E aí, fora da zona de classificação, o Capivariano é o nono com 15. O Desportivo Brasil vem em seguida décimo também com 15. Bandeirante de Birigui é o 11º com 14 pontos. Rio Preto, 12º com 13. 13º, Olímpia, com 12. O Comercial agora vem na 14ª posição, também com 12 pontos. E na zona de rebaixamento, estão garantidos já na próxima rodada também na zona de rebaixamento, independente dos resultados. Batatais, 15º, com 8. E o Penapolense, 16º colocado, com apenas 4 pontos ganhos. O Penapolense aí é virtualmente rebaixado, eu diria, não ganhou nenhuma até aqui, Rocha. Bom, o Felipe Premonian, parabéns ao Betão Alcântara, as mudanças que ele fez no intervalo surtiram efeito. Ele está dizendo aqui, o Fernando César Bononi está aqui com a gente, o Gui Vieira está aqui com a gente também, Celeste Alex, um grande... Vamos aí à classificação, Luiz César Morales. Só lembrando, 32 gols a rodada hoje, 11ª rodada da Série 3, com 32 gols somando todos os jogos. Rocha, eu diria que quando, não deu nem tempo, quando o Regis saiu, Morales, indica um treinador para mim, eu indicaria o Renato Peixe. Subiu já o Esporte Clube São Bernardo, já vem fazendo um trabalho bom, um trabalho onde ele passou, e aí está no São José, e bem lembrado, João, depois que o Renato Peixe entrou, o São José entrou na classificação, entrou no bolo. O Barretos, eu não vejo o Barretos como time para estar no G4, né? Não, G5, quase. G4 que está do lado do Marina. Não vejo um time do Barretos. Alguns jogadores do Barretos são bons, mas o time completo mesmo, o Barretos, não vejo. Esse é a Série 3, né? Muito acirrada a Série 3. Ninguém está disparando. Olha o Noroeste, parou com 21. Votuporanguense, 20. O Linense, por mais que empatou, está com 18, né? Capivariano é o nono colocado, com 15. Olha, com 15 pontos e 14 pontos, tem Capivariano, Desportivo Brasil, Bandeirante. Olha o Desportivo Brasil, né? Ele não está fora do G8. O Comercial com 12 pontos ainda. Está chances remotas de classificação, porque ele vai fora de casa de novo, segunda, né? Depois joga em casa. Não, segunda dentro de casa, né? O próximo jogo do Comercial é dentro de casa, depois vai fora. Então, é dificílimo o que o Comercial tem que produzir até o final do campeonato. Eu cravei jogo passado. O Comercial não cai. Morales. O Comercial não cai para a Série 3. Pode falar. Gente. Só para passar a sequência então do Comercial, como você tinha dito. O Comercial, segunda-feira, enfrenta a equipe do Rio Preto no estádio Palma Travassos. Depois, ele vai até Marília enfrentar a equipe do Marília, numa quinta-feira, às 5 horas da tarde. E aí ele depois vai também dois jogos fora, contra o Bandeirante Birigui, no próximo sábado, dia 22, às 3 horas da tarde, lá em Birigui. E encerra em Ribeirão Preto, numa terça-feira, dia 25, às 3 horas da tarde, contra a equipe do São José no estádio Palma Travasso. Essa é a sequência do Comercial até o final. Sequência dificílima, né? Ô, João, só para... Deixa eu ver a classificação novamente. Eu estava vendo mais ou menos, antes de começar aqui a nossa jornada, eu acho, tá, Rocha? Eu acho que com 20 pontos, o oitavo colocado vai terminar com 20 pontos. Acho que o oitavo colocado vai terminar com 20 pontos. E aí, meu amigo, o Comercial tem 12 pontos. 12. Para 20, são 8 pontos. 8 pontos, se as duas vitórias em casa dão 6 pontos, no caso, ele vai para 18. Ele vai precisar de mais 2 pontos para brigar pela classificação. E por isso que eu digo para você, torcedor comercialino, muito difícil. Muito difícil. Porque vai ter que buscar ponto fora de casa. E ainda matar o Rio Preto aqui, né? E matar a última, que é o São José aqui em casa. Ele tem Marília, tem Bandeirante de Birigui, enfim, dificílimo. Mas pelo menos, pelo esse futebol do segundo tempo, pela pegada dos jogadores, o Betão não fazer mais burrada, né? Com todo respeito a você, Betão, mas essa escalação Morales. No primeiro tempo horrorosa. Se tudo correr normal, a escalação normal, e esses jogadores que trouxeram a responsabilidade para eles no segundo tempo, o Comercial não cai, viu? Ó, vamos escutar então o Guilherme Pitbull, autor de gols, né? 2 gols nesse jogo. O volante do Comercial, camisa de número 8, capitão da equipe hoje, camisa de número 5, na verdade, capitão da equipe hoje, vai falar sobre essa partida. Guilherme Pitbull, volante do Comercial. Estamos aqui com um dos nomes do jogo, porque, Pitbull, não dá nem para falar que você foi o nome do grupo, que você fez os dois, mas não dá para falar que esse empate hoje teve um responsável, né? Porque o que vocês fizeram em campo hoje, eu terminei a publicação das redes sociais dizendo que foi um empate heróico. Acho que foi a visão de vocês também em campo, né? Foi. Não tem um personagem, não tem um principal. É o grupo, é o time Comercial. É os 11 que jogou, os 5 que entraram, o grupo que vieram pra cá e o pessoal que tá lá em Ribeirão torcendo. Porque é isso que é o nosso espírito. A gente tá passando por muita dificuldade, a gente tá batalhando, a gente tá lutando. As coisas às vezes fogem um pouco do nosso controle, mas a gente não tá deixando de lutar, a gente não tá deixando de acreditar. Em nenhum momento, não passa, claro que bate na nossa porta, mas passa esse clube, a gente lutar para rebaixamento. A gente vai brigar para classificar até quando a gente tiver chance, tiver esperança, a gente vai lutar para classificar. Porque a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, mano. A gente sabe que a gente está trabalhando forte, que a gente está buscando isso. Então eu fico muito feliz, agradecer a Deus pela oportunidade dos 2 gols, mas mostra mais uma vez a força do grupo. Erramos, né? Falhamos, mas a gente não deixou de lutar. A gente não deixou de honrar a camisa do Comercial em nenhum momento. Quando a gente marca o primeiro gol logo no comecinho do jogo, dá uma sensação de tranquilidade para a gente seguir a partida até o fim, pelo menos do primeiro tempo. Quando o Comercial sofre um gol, o que acontece com a equipe que a gente desconcentra tanto, né? O que acontece para a gente ficar tão desligado no jogo para sofrer tanto durante a partida? Eu acho que a pressão dos resultados, dos últimos resultados, né? Das coisas não acontecer. A gente não vem jogando mal, né? A gente vem deixando de... Pequenos detalhes vêm tirando a vitória da gente. E eu acho que isso acaba afetando a gente quando a gente toma um gol. E a gente vem tentando trabalhar isso, trabalhar a nossa concentração, trabalhar... Só que é esse momento que desliga, é esses 5 minutos, esses 3 minutos que a gente está pecando. Então, a gente tem 4 jogos para tirar isso. Eu acho que esse resultado de hoje vai fazer que a gente reflita melhor, ganhe um ânimo e aumente a confiança agora para os próximos jogos. Foram muitos desfalques hoje, tanto por expulsão quanto por lesão também, ou até mesmo pelos cartões amarelos que aconteceu com o zagueiro, né, por exemplo, com o Guimariano. Ainda assim, o time no segundo tempo demonstrou que tem quem entra está com vontade de vencer, Pitbull. A torcida em Ribeirão Preto, que assistiu o jogo hoje, viu 2 tempos completamente diferentes, mas viu o principal, que era a vontade de vencer do Comercial, correto? Correto. E viu a força do grupo também, porque nos desfalques que teve, quem entrou correspondeu à altura, né? A gente bate nessa tecla, o grupo é muito bom, muito qualificado. Vestir a camisa do Comercial é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, porque é um time de tradição que não merece estar onde está, não merece estar na A3. E a gente quer tirar o Comercial da A3 muito, quer de verdade tirar dessa divisão. Então isso implica a cobrança vai vir muito forte, os resultados não vêm. Então é normal, porque é uma torcida apaixonada, é uma torcida forte, a gente entende a cobrança deles, entende eles, mas a gente precisa muito. E eu queria muito aproveitar essa oportunidade e pedir, nesses 4 jogos, cara, A gente está lutando demais, a gente está se dedicando demais, a gente não está de brincadeira, a gente não deixou nossas famílias em casa sofrendo junto com nós para a gente estar nessa situação. Abraça o projeto com a gente, abraça esses 4 jogos que a gente vai buscar essa classificação e eu tenho certeza que a gente entrando no mata-mata é um sonho agora um pouco distante. A gente quer estar entre os 8, a gente vai buscar o acesso com todas as forças. E falando exclusivamente do segundo tempo, que acho que foi onde o Comercial conseguiu realmente jogar. Você é o principal personagem desse segundo tempo, até por ter marcado os 2 gols, mas você, a gente vem conversando em outros jogos, que vem aparecendo muito. Até brinco que eu tenho muita foto do Pitbull, porque ele aparece muito no jogo, né? Hoje, a gente pôde ver você conseguindo concluir a gol, conseguindo levar o Comercial a esse empate, mas o que você acredita para esse empate hoje, né? O que você acredita para você ter conseguido chegar mais à frente, conseguir ter feito mais finalizações? Qual foi o trabalho que o professor falou com vocês ali no intervalo para dar essa abertura, a possibilidade de você avançar um pouco mais na posição dentro de campo? Rafa, claro que o Betão orientou, ajudou a gente, só que hoje foi na vontade, cara. Hoje foi na raça de não se entregar, de buscar o resultado. Eu queria ajudar de alguma maneira, né? De alguma maneira, de tentar ajudar meus companheiros. Eu vi a luta, porque eu vejo a luta deles. E hoje, como eu fui escolhido para ser o capitão hoje, então eu tinha que ser o primeiro a dar a cara a tapa por eles. Boa, cara. Então eles tinham que partir de mim a primeira vontade. Então eu quis só demonstrar isso. E eu acho que Deus abençoou e saiu os 2 gols. Seria demais eu dizer que o Comercial até mereceu a vitória hoje, porque o goleiro, além dos seus 2 gols, teve que pegar mais 2 bolas suas ali, completamente difíceis, né, de defesa, né, muito próximas. Eu acho que a gente merecia, assim, pelo segundo tempo. Pelo segundo tempo que a gente fez, eu acho que a gente até arriscaria, assim, a vitória ser justa pra gente. Mas valeu a pena. Vamos tirar as lições. Vamos tirar os erros que a gente cometeu hoje, não vamos cometer mais não. Temos jogos muito difíceis na segunda-feira, um pouco tempo de descanso. Chegou a hora da gente vencer em casa, chegou a hora da gente ganhar os 3 pontos lá. Para finalizar, ia falar exatamente sobre isso. O descanso vai ser muito curto, né? O que vocês fizeram hoje em campo, a gente sabe que precisaria de dias para se recuperar. A gente não tem esses dias. Como entrar em campo segunda-feira preparado para encarar o Rio Preto em casa? Foco total é a vitória. É a situação que a gente está, a gente tem que esquecer cansaço, esquecer problemas adversos. Não tem, a gente tem que aproveitar amanhã que a gente vai chegar, descansar o máximo possível lá, ir pro hotel, focar no jogo, focar no adversário e entrar dentro de campo e doar tudo. Se for para jogar 45, 100% e não dá conta mais, que jogue 45, jogue 70, jogue 60. Mas se doar o máximo, que eu acho que cada um se doar o máximo, a gente consegue sair de lá com a vitória na segunda-feira. Para quem tá ouvindo isso, é lutar até o fim? Até o fim, vamos acreditar até o fim. Conto com isso com todos, Rafa. Que entrevista do Guilherme Pitbull, é para repetir segunda-feira às 11 da manhã, hein? Falou muitas coisas boas, mas o que eu posso tirar dessa entrevista é que a torcida do Comercial abrace a gente nesses próximos 4 jogos. Que depoimento bonito, hein, Luiz César Morales? E ele falou em cima desse depoimento, falou outro também, né? A gente não larga a família para vir aqui brincar, né? Com certeza, Pitbull, também confio e acredito nisso. Né? O que estava faltando para vocês é um pouco mais de confiança. O que está faltando para vocês, às vezes, não está indo na técnica, vai na raça. É isso que os torcedores estavam pedindo e nós também na imprensa. Né? Se não está dando certo na técnica, que eu sei que alguns jogadores podem resolver, trazer a responsabilidade para eles e dentro de campo resolver, como você, Pitbull. Então, continuar nessa pegada. E esse detalhe é importantíssimo. Não dá tempo de recuperar em 2, 3 dias. Não dá tempo. As dores musculares vêm depois de 48 horas. Estudos mostram, de fisioterapeutas, estudos de médicos, que as dores musculares de jogadores de futebol vêm depois de 48 horas. O Comercial descansa amanhã e joga segunda, é isso? É isso. Como que vai? Vai aparecer dor muscular antes do jogo. E aí tem o trabalho da diretoria do Comercial, que não tem muito recurso, de suplementos alimentares, né? Aqueles famosos remedinhos, né? Gelo para todo lado, banho de gelo, enfim. E aí se recuperar para esse jogo de segunda-feira. Já começa a pensar, já começa a aguçar esse jogo segunda-feira. Depois do segundo tempo, esquece o primeiro, né? O primeiro foi horroroso, né? O primeiro foi daquele... De novo, né? 7-1 do Brasil, não dá nem para pensar, né? Pela escalação, eu também, minha opinião do Rocha, eu acho que de muitos, pela escalação do Betão. O Betão escalou mal. E aí corrigiu no segundo tempo. Só que o torcedor falou assim, ah, ainda bem que o Betão corrigiu. Mas demorou para corrigir. Muito. Ele foi tirar o Aguinaldo com 10, 15 minutos. Muito. Por isso, se o João tem a, isso um minuto que foi tirar o Aguinaldo, tirou o Aguinaldo com 10, 15 minutos. Por isso que eu não dedico a vitória a ele. Porque ele demorou demais para mexer o time. Ele colocou em risco demais Comercial tomar uma goleada histórica. Vou mexer num assunto bastante delicado aqui, todos nós? Bora lá mexer, não? Tá preparado? Com certeza. Então tá, o nosso Éder Maciel Caetano. Rocha, não sei se você concorda, mas não tá na hora de mexer no gol do Comercial? E aí? Aí eu pedi para tirar, não pela... o jogo que estava fazendo o Max Muralha, mas pelo que ele fez lá em Rio Claro contra o Capivariano. Eu já tinha tirado ele no próximo jogo. O Regis não foi mais treinador, né? Acabou perdendo. Eu tiraria o Max Muralha e colocaria o Thales. Colocaria o Thales já naquele próximo jogo. Como se fosse uma punição, Rocha. Porque não é inadmissível um atleta experiente fazer aquilo lá em Rio Claro. E hoje falhou em 2 gols, né? E aí, João Vitor Cristóvão, você mexeria no gol do Comercial, JVO? Então, Rocha, a gente tem que ver como é que tá a condição também do Thales, né? Às vezes a gente pede para alterar um goleiro e o Thales às vezes não tá tão bem assim também para poder atuar. Confio muito no trabalho do treinador de goleiros, o Juninho, né? Que já tá no Comercial já há um bom tempo. Ele tem feito bons trabalhos, né? No Comercial, feito bons trabalhos o Juninho na comissão técnica do Comercial, e ele escala, né? Quem escala geralmente o goleiro é o treinador de goleiros, que trabalha diretamente com eles, obviamente. Então o Juninho, eu confio no trabalho dele. Eu só acho que o Max Muralha está caindo talvez na pressão, Rocha. Como disse o próprio Guilherme Pitbull nessa entrevista, na pergunta bem feita pelo Rafinha, assessor de imprensa do Comercial, dizendo por que que o time se desestabiliza tão fácil. Porque os gols saem tão em sequência um do outro. E o Pitbull foi enfático e bem claro em falar, né? E eu acho que isso é muito bom para talvez abrir para o torcedor o clima, para deixar até o torcedor mais tranquilo, dizendo que a pressão está atrapalhando sim o Comercial. Não estou dizendo que não é para ter pressão, mas os jogadores estão caindo nessa pressão, não estão sabendo talvez lidar tão bem com esse momento que o Comercial vive de pressão de torcedor indo ao estádio para cobrar os jogadores. Então essa pressão talvez está deixando um pouco desestabilizado emocionalmente, eu diria, os jogadores do Comercial. Mais uma vez, não estou dizendo que não é para fazer pressão. Um clube como o Comercial tem que ter pressão. Os jogadores estão vivendo diariamente com pressão lá dentro, como o próprio mesmo disse o treinador do Comercial na sua entrevista coletiva passada. Lá, aqui no Comercial, tem imprensa que cobra, tem a torcida que está em cima, e ele deu um exemplo do Atibaia. No Atibaia ele ia lá, tinha poucos torcedores na arquibancada, acabou o jogo, todo mundo ia embora, não tinha entrevista, não tinha nada. Então a pressão não tem lá dentro, diferente do Comercial. Então mesmo o Max sendo um goleiro experiente, aquele lance dele lá no jogo contra a equipe do Votuporanguense, se eu não me engano, né, que ele deu um soco do Capivariano, contra o Capivariano, ele deu um soco no jogador da equipe do Capivariano e acabou sofrendo um pênalti, o Comercial levou a virada naquele pênalti. A partir dali eu acho que desestabilizou muito ele e ele está na pressão. Apesar de ser experiente, a pressão está atrapalhando também, na minha opinião, o goleiro. E também quem disse isso foi o próprio Pitbull, porque o Comercial toma tantos gols um em seguida do outro, Rocha. Bom, é claro que é bastante delicado, né, você falar em mudança de goleiro, ainda mais numa reta final como essa, mas eu não sei, com toda a sinceridade, se o Max está com toda essa confiança. Talvez agora fosse interessante ele ir para o banco, dar uma respirada, bota o Thales, né? Hoje eu achei que pelo menos 2 gols do time adversário poderiam ter sido bolas defensáveis. O Max corre um sério risco de acontecer um acidente com o time Comercialino, ele embicar de novo para a zona do rebaixamento. Talvez ele saia como grande culpado de tudo isso. Talvez fosse hora de sentir, né? Agora, existe o lado de um treinador chegar nele, dar um abraço nele e falar: você vai ser meu goleiro e você não vai sair até o final. Isso é importante para qualquer goleiro. Mas o Comercial tem ali o Thales, não é um goleiro ruim, mas eu acho que está pesando demais. As críticas ou estão pesando demais, sobretudo depois daquela agressão que ele fez num jogador lá em Rio Claro, se não me falha a memória, e isso trouxe uma certa instabilidade pro torcedor. Agora, tem ainda uma terceira parte dessa história, que é os jogadores em linha falar: não, professor, deixa ele aí que a gente está com ele, né? Os companheiros brigarem pelo titular, etc. e tal. Aí vamos ver o papel dos jogadores no elenco, aí sim, concordo, Rocha, eu concordo. Agora, se não é a hora, é a hora. O Botafogo pega o Olímpia na próxima rodada e o Comercial pega o Rio Preto. O Comercial ganhando e o Botafogo perdendo, fica a diferença de 6 pontos, certo? É isso, né? 12, 8, fica. Não, fica a diferença de 7 pontos. Acabou. Aí o Comercial tem que perder 3 e o Botafogo ganhar as 3 e ainda fazer um saldo de gols, esquece. Então o Comercial está a uma vitória para não cair. E aí ele terá 3 jogos para classificar. Então próxima rodada é importantíssimo. Eu nem vou falar mais, né, que é decisão, que tem que ganhar, que tem que fazer 3 pontos em casa. Mas chovendo molhado, vai precisar ganhar do Rio Preto. O Pedro Ribeiro Soares, o Rochinha vai assumir o bafo, o Morales vai ser o gerente, fonte de um amigo. Pedro, eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu sou tão grato ao futebol de Ribeirão Preto, tão grato, porque há tantos anos eu sustento a minha família graças ao meu trabalho. E se eu fosse um cara muito rico, mas muito rico mesmo, você pode ter certeza que eu ajudaria os dois times da cidade, né? Não é só o Comercial, não. Hoje o Botafogo tem o seu investidor, etc., mas tem nos últimos 3 anos. E o Botafogo ficou com o chapéu na mão quase que uma década ou 2 décadas. Se eu fosse um cara de muito dinheiro, mas o Pedro, eu já ajudei, hein? Eu já consegui patrocínio para os 2 times de Ribeirão de Camisa, sabe quanto por mês? 30, 15 pau por mês para cada um. 2 mil e pouco. 30 pau por mês. Sabe quanto eu teria direito de comissão como agência? 20%. 20% de 30 mil reais por mês é 6 mil reais. 6 mil reais vezes 12, 72 pau. Naquela época, o carro zero custava 29.900. Dava para comprar 2 carros zero quilômetro e ainda sobrava. Eu abri mão da minha comissão, tanto para o Comercial quanto para o Botafogo. Os 2 times. E vou até dizer quem era o cliente, era Novo Shopping. Os 2. Abri mão da minha comissão, falei, não quero a minha comissão, usem o dinheiro da minha comissão para contratar jogador, usem o dinheiro da minha comissão para vocês poderem criar estrutura dentro do clube. Abri mão de 72 mil reais em um ano para ajudar os 2 times de Ribeirão. E faria isso de novo, porque eu sou muito grato às 2 torcidas de Ribeirão, sou muito grato ao futebol de Ribeirão Preto. E eu tenho muita gratidão na minha vida por tudo aquilo que foi feito. Eu sei que o Pedro está brincando. Pedro, um grande abraço a você. Gustavo Permonian, José Eustáquio Silveira, a galera está aqui num velho e bom come-fogo, que eu adoro isso. Reginaldo Alvaci Greve, Paulo Novaes está aqui com a gente, Gisele Alex, um grande abraço, Milton Brigato, lá de Dumont, o nosso Alessandro Camolês, o Alex Gunella estava com a gente também, o Tony Protético, Carlos Roberto Faria, não é? E acho, inclusive, com esse meu depoimento, que eu nunca falei isso em rádio, eu acho que as torcidas, a grande torcida dos 2 times, poderiam ajudá-los mais, comprando sócio-torcedor, etc. Eu sou São Paulino, todo mundo sabe disso. As pessoas perguntam para quem eu torço. Eu não sou de Ribeirão, acho que quem torce é aquele que nasceu em Ribeirão, que tem o pai botafoguense, o pai comercialino, o avô botafoguense. Eu sou São Paulino, mas assim, a minha torcida para os 2 times de Ribeirão, e acho que as torcidas poderiam ajudar mais. Falei desse depoimento de ter doado aos 2 times de Ribeirão 72 mil reais, e faria de novo se pudesse. Acho que as torcidas têm que ajudar mais os times aqui em Ribeirão Preto. Eu não estou falando daqueles mesmos que ajudam sempre, mas a torcida do Comercial não são só 800 ou 400 sócios-torcedores. Torcida do Botafogo não são os 7 mil, 8 mil sócios-torcedores, né? Tem muito mais aqui na cidade para poder ajudar. Bom, eu não mexeria no goleiro, está dizendo o Robertinho. Não é hora. É isso aí, Robertinho, que eu falei. É uma hora muito delicada para você mexer no goleiro, né? Quem mais? O maior do interior está dizendo aqui, o Silvio César Dias, Edione Maia, não é? Celeste e Alex, estamos aguardando aí o técnico Betão. Reginaldo, eu vou ouvir o técnico Betão por vocês, viu? Eu só ouviria jogador do Comercial hoje. Falou que não conhece o time, por que eu vou ouvir ele? Será que ele conhece hoje? Eu vou ouvir porque o protocolo exige. Né? Senão, encerrava a jornada com a entrevista do Pitbull. Vou ouvir em respeito à torcida do Comercial, senão nem ouviria. O cara ficou sentado no banco o tempo todo. Não mexeu, quer dizer, mas mexeu. Mexeu no que tinha que mexer, ué. Qualquer um faria essa substituição aí. Qualquer um. Com o Comercial tomando de quatro, só me faltava não mexer com o Comercial tomando de quatro. E outro detalhe, o time precisava de uma motivação quando estava 3-1 e 4-1. Claro, meu, e na beira sentado, do gramado, gritando, sentado, com o braço cruzado. Agora, no final, foi o Pitbull que chamou a galera na roda ali para chamar na chincha, para poder motivar. Pera aí, meu irmão. Ou, tá louco, queridão? Aí não dá, né? Me ajuda aí. Já já a entrevista do Betão. Vamos colocar na tela aí, na tela não, ô João Vitor, Comercial perdeu alguém pro jogo de segunda-feira? Por cartão não, né, Rocha? Por cartão ainda não, Comercial não perde, mas vamos ver a questão de lesões. O Rafael Tanque, ele acabou sentindo a lesão, né? Ele acabou sentindo a posterior da coxa, o jogador da equipe do Comercial, atacante, autor do quarto gol de empate. Ele marca o seu sétimo gol com a camisa do Comercial e agora ele sentiu um pouquinho a coxa. Vamos ver também o Felipe Santana, que saiu lesionado, ele sentiu um pouquinho a costela, continuou no jogo e depois precisou sair o Felipe Santana, lateral esquerdo do Comercial. Mas o Comercial vai contar com a volta de quatro jogadores. Henrique Matos vai estar à disposição, também assim como o Juninho, o Gui Mariano e o Gabriel Duarte. Esses todos estarão de volta aí para o próximo jogo, afinal de contas, eles estavam suspensos da partida, né, por cartão amarelo e cartão vermelho, Gui Mariano e Gabriel Duarte com o terceiro amarelo, e também o jogador Henrique Matos e o Juninho foram expulsos na última partida, por isso estavam suspensos do jogo de hoje, a não ser que eles tenham alguma suspensão maior, né, por STJD, porque todo cartão vermelho é analisado para ver se deve ser punido mais jogos ao invés de só um. Mas acredito que não. Então Henrique Matos, Juninho, Gui Mariano e Gabriel Duarte estarão de volta à disposição do técnico Betão Alcântara. Bom, desculpa, mas o Gui Mariano não tem a mínima condição de ser titular no time do Comercial. Ele pode esperar a Copa Paulista, mas eu não voltaria com o Gui Mariano de jeito nenhum. É prata da casa, é um talento, mas agora não. Ele está bem perdido nesse campeonato paulista. O Henrique Matos, claro, né, os demais, até para fortalecer o meio de campo, mas o Gui Mariano, para mim, não tem mais vaga nesse time de titular, não, o Luiz César Morales. Com a volta do Henrique Matos e Gui Mariano, agora o Talarico foi mal hoje, hein? Não gostei do Talarico, não. Eu já não estou gostando do Talarico desde a primeira rodada. Eu também não. Não, da primeira não, da volta lá com o Votuporanguense. Desculpa, não. E o Henrique Matos foi expulso, né? Uma expulsão ridícula dele também, enfim, mas eu prefiro o Henrique Matos como zagueiro e Talarico e o Vitor Hugo. Vitor Hugo foi mais ou menos razoável hoje, né? Uma nota 5,5 aí hoje. Enfim, Rocha, tem que voltar o Alex Moraes, gente. Tem que voltar. Eu vi ele correndo na arquibancada com a gente, jogo passado, correndo. Ele correu na arquibancada, não tá bem ainda? Não é possível. Quê? Você viu ele correndo na arquibancada? Correu, não. Ele correu pra pegar. Ele acabou esquecendo alguma coisa quando acabou o jogo. Ele desceu normal. Aí ele correu, né? Naquele piquezinho maroto. Quando eu jogo, o Rocha joga, né? Como assim? Aquele piquezinho, miguezinho, sabe? E aí ele correu, João. Eu vi com meus próprios olhos. Ele tá pra voltar. Se não tiver, não tá pra voltar, não sei o que acontece com o Alex Moraes, né? Impressionante. Bom, já já tá chegando aí o Betão Alcântara. Já fomos informados que trabalho que o Rafael Alves faz na assessoria do Comercial. Parabéns, ô Rafa. Já já tá chegando aí o treinador. Joãozinho, cola na tela para mim de novo a classificação da Série 3 para quem tá chegando agora. Obrigado aí. O Comercial abre 4 pontos do Batatais, não é? 4 pontos do Batatais. Comercial vencer vai a 15. Nós temos aí os próximos jogos. Deixa eu pegar aqui no futebolinterior.com.br. Tem aqui, Rocha, os próximos Batatais jogos. Batatais enfrenta, vamos lá. Então vamos lá, João. Penapolense enfrenta quem? A Penapolense vai enfrentar a equipe. O próximo jogo só, né? Não todos. O Penapolense vai enfrentar a equipe do Primavera em casa, em Penápolis. Ixi, vai pro saco preto. Batatais pega quem? Pega o Olímpia fora de casa na cidade de Olímpia. Vai pro saco preto. O Olímpia, que perdeu de 3 do Barretos num clássico regional ali, né? Clássico regional. Até medo quando você fala saco preto. Eu lembrei do cara da IOC lá, meu Deus. Você tá louco. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado você, hein? Eu tô solto, você não. Você que tem que tomar cuidado. Ai, eu não tenho mais quem faça isso comigo, mas você tem. Falando nisso, você não mandou um abraço pra Estrela d'Alva, hein? Tava ligadinho com a gente hoje, hein? Tá morrendo de saudades do JVO. E teve gente que chorou porque não foi, tá? É lá em verdade. Lins, né? Bom, Comercial pega quem, João? O Comercial vai enfrentar o Rio Preto em casa, segunda-feira, Rocha. E Olímpia vai jogar? O Olímpia vai pegar a equipe do Penap... Não, na verdade é a equipe do Batatais. Isso. E depois o Rio Preto? O Rio Preto pega o Comercial, exato. Bandeirante de Birigui? O Bandeirante de Birigui vai contra a equipe do Barretos. Esse jogo não é no Pedro Marim Berbel, eu tô achando, hein? Esse jogo é na cidade de Birigui. É isso aí, Pedro Marim Berbel. Bom, aí pra cima já fica aí o Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil vai enfrentar a equipe do Poranguense em Porto Feliz. Tá aí, portanto, é uma rodada pro Comercial se dar muito bem, Luiz César. É uma rodada pro Comercial se dar bem segunda-feira, hein? Ele ganha do Rio Preto, o Batatais perde para o Olímpia, acabou, não cai mais. Não cai mais. É, tem que perder as próximas três, o Botafogo ganhar as três e ainda ter saldo de gols. Não, esquece, não cai mais. E aí ele vai buscar a classificação nos próximos três jogos. São dois fora e um dentro. Eu acho dificílimo. Eu quero aqui que o Comercial não classificaria, que não cairia e não vai cair mesmo. Eu cravei que ele classificaria, mas não subia. Depois dos más resultados, né, eu falei, olha, vai estar difícil classificar. Mas cair não cai não. Fabiano Realista. De Rocha tem muito bafudo que tem condição de ajudar o time com R$ 19,90. E sem contar os usineiros da região. Tem muito usineiro que é comercialino. Só cornetar é fácil. Eu moro aqui em Santos e faço a minha parte. Eu sou sócio torcedor bronze. O Éder Maciel, esses dois jogos em casa, poderá melhorar muito o time na classificação. E poderá melhorar mesmo, né? Tá chegando aí o Betão Alcântara, na tela o time comercialino. Senhores, eu acho que a gente deve... Comercial tá a 4 pontos do G8. João Vitor, com toda a sinceridade e equilíbrio, você acha que chega ou não? Não chega, Rocha. No G8? No G8 não chega. E você, Luiz César Morales? Eu acho que também não. Eu acho que não. Cair não cai. Eu tinha dito isso há duas, três rodadas atrás. Cair não cai. Mas classificar ficou difícil, eu acho. Futebol é na W Esportes. Vem pra cá, Grimac é tecnologia, Vipal e Novatec Goodyear. Vamos dar uma olhada na tela aí, Joãozinho. Você mostrou uma tela bonita aí, hein? Aí os jogos que restam do Comercial. Atenção na tela aos jogos que restam para o Comercial. Rio Preto em casa, Marília fora, Bandeirantes fora, São José em casa. São jogos que restam. E que coisa inacreditável, né? O Comercial, tudo que tem o C em verde é casa. Comercial não ganhou do Olímpia em casa, não ganhou do Noroeste, não ganhou do Penapolense, não ganhou do Nacional, não ganhou do Desportivo Brasil, não ganhou do Barretos. Não ganhou nenhuma em casa este ano ainda. Não ganhou nenhum jogo em casa. Será que a primeira vitória sai segunda-feira, Luiz César? Tomara, Rocha. Por isso que o Comercial não está no G8, né? Por isso que o Comercial está fora da classificação. Né? Não ganhou nenhuma em casa. João Vitor, será que atravessa a competição? Nunca aconteceu isso com o Comercial. Ou se aconteceu, faz tempo de não ganhar um jogo em casa durante o campeonato. É, há um bom tempo, Rocha, o Comercial não fica tanto tempo assim. Chegou o Betão Alcântara, já pro torcedor só ficar com a gente aí. A gente já tá pegando o vídeo aqui, vai ser com imagem a entrevista do Betão Alcântara. Então assim, Rocha, há um bom tempo o Comercial não fica tanto assim sem vencer em casa. A última vitória do Comercial foi lá no dia 12 de dezembro. Há muito tempo já o Comercial não vence. Já são 6 jogos de lá pra cá. O Comercial não vence há 6 jogos em seu estádio. Então é uma situação que preocupa. Talvez pode ser por causa da pressão, talvez o gramado lá no começo da Série 3. Enfim, muitas coisas a gente pode pensar, mas o Comercial precisa urgente vencer em casa. Aí vem Betão Alcântara, já, é que o João que te ferrou, é o João que tá sacaneando, enquanto não, chegou falei Betão, que o Betão, o melhor jogador em campo, aproveita aí o traíra, João Vitor Cristóvão. Ah, Guilherme Pitbull, né, Rocha, ele acabou mudando o jogo, acabou fazendo os gols aí, 2 gols, né, na partida, e ele acabou dando essa possibilidade do Comercial ao empate. Do Comercial, Rocha? Sim. Só do Comercial, né? Só. Pitbull. Eu também vou no Pitbull. Você, João Vitor Menezes? Guilherme Pitbull, Rocha. W Sports, a direção é de Elisa Kikuza. Tá pronto, Betão Alcântara? Olha aí o técnico do Leão. Professor, vamos lá. Pode ficar olhando pra mim, tá? Pode tirar a máscara? Pode tirar. Entrevista agora com o Betão. Professor, a imprensa encaminhou as perguntas aqui, vou fazer elas pro senhor. O quanto esse empate dá moral para o seu time? E essa conversa dentro do gramado dos seus jogadores, o que foi falado, essa conversa final? Bom, é o típico jogo que, da forma com que terminou o primeiro tempo, né? Nós jogamos aí no primeiro tempo 25 minutos soberano no jogo, comandando as ações, com o placar a nosso favor. Tomamos uma virada onde houve um apagão geral, né? Descemos o vestiário com 15 minutos de tentar, né, arrumar a casa. A conversa foi extremamente positiva, né? A atitude do grupo na volta fez com que o resultado no segundo tempo aparecesse, né? Então eu acho que um resultado desse aí, ele te dá a possibilidade aí de acreditar, né? Às vezes muitos jogadores estão desacreditados. Acreditar um pouco mais, ganhar confiança e nessa reta final aí buscar os pontos necessários para alcançar a classificação. Com os destaques, a outra pergunta é o que foi conversado ali em campo, né? Mas o impacto desse... Então, a conversa ali foi em termos de mostrar para eles que o ser humano não sabe a força que tem, né? E quando Deus te toca, que eu sempre digo, o Deus do impossível, ele nunca te deixa sofrer, né? E nós tivemos essa força interior aí para buscar o resultado. E mais uma vez eu saio de campo orgulhoso do grupo aí, que realmente bastante desfalcado, né, em relação aos jogadores que vinham jogando, e aqueles que entraram realmente corresponderam. Falando sobre os desfalques, né, o senhor precisou improvisar, né? Qual foi o impacto dessas improvisações, né, nos gols tomados em si? Eu acho que foi mais falhas de recomposição. Se você analisar os dois primeiros gols, a bola estava com a gente, né, no campo ofensivo, nós perdemos a bola e não conseguimos recompor. Na pior das hipóteses, teria que ter matado a jogada e não matamos, né? Então, às vezes, tem muitos jogadores aí que estão sem ritmo de jogo nenhum, né? Então, isso aí acaba atrapalhando bastante. Mas, no geral, em relação a esses gols tomados aí, eu acho que foi o apagão. Quando tomou o primeiro, a equipe se bateu um pouquinho, logo em segundo veio o segundo, isso aí desestruturou. O time jovem desestruturou bastante. Felizmente, a conversa no intervalo surtiu efeito e o grupo correspondeu bem. O Pitbull falou que quando o peso das vitórias que não estão acontecendo, quando você toma um gol, o time dá essa... Dá caída, né? Essa caída. Mas natural. O que fazer, então, para parar com esses apagões, né? Como o senhor conversa com a equipe para poder apagar isso? Tem jeito? Você tem tá solução? Você está lidando com o ser humano, né? É extremamente complicado isso aí, né? A gente não consegue... É entender, quem sou eu para entender a mente de um ser humano, né? E principalmente o coração. Mas o mais importante de tudo foi um jogo que trouxe que resgatou a confiança, o brilho, né? A atitude. Foi o que eu disse para eles no intervalo. Eu não queria voltar para casa envergonhado, né? De tomar de quatro e correndo o risco de tomar até demais, se não tivesse atitude do segundo tempo. Eu falei que eu não queria olhar para minha esposa, né, para meus filhos, com vergonha, né? E que eles também se sentissem assim quando fosse conversar com o pai, com a mãe, com a esposa, com o filho, né? E ali foi, acho que foi o combustível que eles precisavam para buscar no mínimo, o empate, que foi o que aconteceu. Duas etapas bem distantes, né? Distintas completamente do primeiro para o segundo tempo. O Comercial merecia até uma situação melhor na partida? Não tenha dúvida. Se você pegar o jogo inteiro... Nós fomos soberanos no segundo tempo, praticamente inteiro, né? Eu acho que 50 minutos, 45 mais 5 de acréscimo, nós mandamos 45 minutos no jogo. No primeiro tempo, nós mandamos 27 minutos, que foi até tomar o gol de empate. Então, é praticamente 3/4 do jogo aí, o Comercial foi bem, bem melhor que o Linense, né? Então, por isso que eu confio tanto que essa classificação ela virá, né? Eu acredito que o grupo, depois desse resultado de hoje, aqueles que jogaram e aqueles que ficaram lá e viu que o grupo tem como dar resposta, né? Eu acho que a gente pode começar uma nova etapa aí já a partir de segunda-feira. Falando sobre a classificação em si, para classificar precisa vencer. E o Comercial ainda não vem vencendo. O que de fato acontece com o Comercial? Você acredita que o time tem força para classificar? Nós estamos a 4 pontos. Nós temos 12 para disputar? 12 pontos para disputar. O ano passado, o nono colocado terminou com 18. Ou seja, o oitavo classificaria com 19, né? Então eu acho que com 20 entra. Nós estamos com 12. Se você só pegar esses 4... Se você pegar esses 4 jogos aí, se nós ganharmos 12, desculpa, se nós ganharmos 6 pontos, nós vamos a 18, né? De repente, 2 empates. É a conta que nós estamos fazendo, mas o que impede a gente ganhar 3 jogos aí? Jogar do jeito que jogou hoje, os adversários vão ter que suar sangue aí para ganhar do Comercial. Bom, e com a entrevista do Betão, aí, portanto, técnico do Leão do Norte. Alguma consideração a fazer, Luiz César Morales, na entrevista do Betão Alcântara? É focar na segunda-feira, nesse jogo contra o Rio Preto. Esquece os próximos jogos, esquece. Esquece o Bandeirante, esquece o Marília, esquece o São José. Foca no Rio Preto. Voltar a vencer dentro de casa. Depois, desde outubro, novembro do ano passado, que não ganha dentro de casa. Volta a vencer dentro de casa. Voltou? Ganhou do Rio Preto? Aí sim, não cai mais. Aí pensa em classificação, Rocha. Mas tá certinho, Betão. Agora é juntar todo mundo, ver quem que vai jogar, quem que não vai. Né? É só conversa, só resenha, conversa, resenha, vídeo, né? Porque o Comercial, com todo respeito a Rio Preto, Rocha, o Comercial tem que atropelar o Rio Preto, né? O Comercial tem que atropelar o Rio Preto segunda-feira, né? E aí, seja que Deus quiser daqui pra frente. Abraço, Morales, parabéns aí pela jornada, até segunda-feira às 11 da manhã. Valeu, Rocha, um forte abraço a você e obrigado pela audiência, viu, gente? Muito obrigado pela audiência mesmo, viu? E um abraço, muito obrigado. Boa, o João Vitor Cristóvão, boa noite, Traíra, grande abraço. Valeu, Rocha, uma grande noite para você, uma grande noite para todos os ouvintes que estão acompanhando a gente. E até a próxima segunda-feira no programa W Sports News, às 11 horas da manhã. Bom, perfeito. Ô, João Vitor Menezes, grande abraço. Tchau, Rocha, um grande abraço para você, um abraço para todo mundo. Não é a voz do João Vitor, fala aí, João Vitor Menezes. Valeu, Rocha, grande abraço, até segunda. Ó, até engrossou a voz, hein, que isso, hein. Valeu, Rocha. Em nome de Ressaque, vai beber com os amigos, vá de Ressaque, de Agrimac, Tecnologia, Vipal e Novatec Goodyear. Limpe lente, desinfecta sua lente, hidrata seus olhos. JLog Transportes atende 450 cidades do interior. SP Vivo Telecom, referência e consultoria Vive Empresas. Em nome de Droga Mel, genéricos e produtos de higiene pessoal pelo melhor preço. Casa de Carnes na Vila. O almoço de amanhã tem que estar garantido na Casa de Carnes da Vila. Spigtec ar-condicionado, instalação e higienização, 982174192. Pra Tonin Super Atacado é preço de atacado no varejo. Posto Colonial Plínio de Castro Prado 475. Pra DTP Comunicação Visual 33237955. Ribertec Informática, tecnologia e manutenção de computadores. E Jornal Tribuna de Ribeirão. Assine o Jornal Tribuna de Ribeirão. A grande nação comercialina, meu muito obrigado. Obrigado pelo carinho e obrigado pela sua audiência. Que prazer ter você conosco. Valeu, torcedor. Obrigado. Segunda-feira, 11 da manhã, tem mais futebol para você. Um fim de semana abençoado e até segunda. Curta nossa página no Facebook para assistir nossos programas de TV e rádio, ouvir nossas transmissões esportivas e ler as notícias do futebol de Ribeirão, de São Paulo e do Brasil.